Navio pirata número 20, é só gritar para aumentar o seu poder. Alô, alô, senhoras e senhores desse barco cheio de amor, com tábuas podres e pessoas felizes. Eu sou o Fernando e nós estamos começando mais um episódio do Navio Pirata, o podcast da Max Tribble. E a gente tirou umas férias, né? Mais ou menos assim, entre aspas. Verdade, uma leve folga. Umas férias sem querer. Né, sem querer, assim, dado a pequenos problemas técnicos. Foram as máquinas, cara. Né, foram as máquinas. Malditas fucking máquinas, cara. Obrigado, gente. Nanomachines. Estavam tapando buracos no navio, cara. Exato. Com chiclete. Aí a gente tirou umas pequenas férias na semana passada, mas estamos de volta com um episódio extremamente, extremamente especial. E como sempre, nós estamos aqui na presença de várias pessoas muito ilustres. Tenho aqui à minha frente Pedro Falcão. Olá, Pedro Falcão. Olá, como vocês estão? Estamos gravando aqui hoje, literalmente num estúdio, né, cara? Cassim! De verdade. Sim, não é o nosso estúdio improvisado. Hoje a gente tá num estúdio profissional. Velho. Cara, profissional. Inclusive, é pisado aqui por ninguém mais, ninguém menos do que Luciano Amaral. Eu me sinto. Vou beijar o chão desse estúdio. É tipo a Meca, né? É a Meca. Essa é a Meca dos games. Dos games. É aqui. De todos os games. Aqui do mundo. E agora. Muito bem. E também temos aqui Daniel W. Ponto. Eu olá. Mesmo, olá. Eu devo dizer que hoje eu lembrei de você, cara. É mesmo, cara? Você viu um mendigo na rua? Quase. Quase. Porque eu tava lendo, sabe o Ars Technica, aquele site de... Sim. Sim, sim. E eles estavam falando postaram no Twitter uma chamada de uma notícia sobre a Índia. E tipo assim, open defecation is the for não sei o que, não sei o que. Eu fiquei pensando, cara, open defecation é um puta nome de banda de metal. Cara, pra caralho. Open defecation, cara, é pra se caralho. Se é que já não tenha uma com esse nome, cara. Não, peraí, que agora eu tô aqui na internet, eu vou ter que ver. Mete o Google no open defecation, cara. Só espero que não clique nas imagens aqui. Mas, olá, Daniel. Boa noite. Poxa, obrigado, cara. Gostei dessa introdução, velho. Você está bem? Eu tô bem, cara. Eu tô bem, tô feliz, tô alegre. Depois desse puta trânsito nos mares aí que te pegou pra chegar aqui. Né? Opa. Puta, mas tudo compensou chegando e vendo que a gente vai gravar no estúdio. Sim. Olha, gente, open defecation não tem, mas defecation tem. É, lógico, tá, tudo lógico. Bem. Fica aí a sugestão. Fica aí a sugestão. Fica aí pra todos os trecheiros de plantão, open defecation é um puta nome. É uma banda de metal. É, lógico. óbvio. Cantor de R&B não é, tá? Certamente, velho. Inclusive, para encarar nossa jornada até o estúdio hoje, a gente veio ouvindo uma prévia da Mix Tribble. Sim, é verdade. Da próxima Mix Tribble. É que, cara, se bebês não forem concebidos ao som dessa Mix Tribble, nós falhamos. Falhamos miseravelmente e as pessoas não sabem transar, cara. Exatamente. Essa é a grande real, porque essa Mix Tribble tá feito pra você transar, fazer filhos, cara. Fazer filhos olhando no olho e segurando pela nuca, assim, tá exatamente. Ligado? Mó bonito, tá ligado? Vai de, tipo, amor pra amorzinho pra trepando loucamente. Exatamente, pra canchote de champanhe, tá ligado? Exatamente. Pronto, tá no esquema, velho. Excelente, muito bem. Muito bem. Introdução. Mas o programa de hoje não é sobre canchote de champanhe, pelo menos não. Infelizmente. Pelo menos até agora. Pode vir a ser, cara. Para compensar que semana passada a gente ficou sem programa e tal, o Navio Prata da Semana é altamente especial. Nós temos aqui não uma, mas duas visitas, né? Dois convidados especiais. Uba! Para falar de assuntos altamente pertinentes. Então, para começar, eu queria apresentar esse aqui do meu lado, o único jornalista do Brasil, quiçá do mundo, que já se vestiu de Godzilla. Jefferson Caio. Eu não gostei do passado. Na verdade, é um presente e um futuro, porque logo mais também estou me vestindo de Godzilla. Muito bem. E não é muito longe esse tempo. Seja bem-vindo ao nosso humilde. Muito obrigado. Aliás, agradeço o convite, agradeço o esforço de conseguirem me ter num programa de podcast que pessoas já tentaram e falharam e ficaram com ódio de mim. Desculpa, Corraine. Foi muito errado, mas, cara, não dava realmente. Ele sabe. O Fernando sabe, ele trabalha comigo. Já trabalhou comigo, quer dizer? Sim. Ele sabe como é complicado às vezes. Nunca foi. Hoje é pior do que nunca. É verdade. No meu tempo, não era assim. Eu acho. E hoje tá complicado. Hoje é. O mal venceu, né? Mas estamos aqui, cara. Eu achei muito legal. Valeu pelo excelente, convite. Excelente. Bacana, bacana. E nosso outro convidado de hoje é ninguém menos que o Mike Ross brasileiro, o melhor amigo de Hideo Kojima, Douglas Pereira, o vulgo Dogão. Muito obrigado pela parte do Mike Ross. É isso, tô cheio de swag de ponta a ponta. Muito obrigado por me chamarem aqui. A galera já vinha falando um tempo. Eu ia participar lá, meu. Tem que participar, meu. Fala com os caras, meu. Fala com os caras. Participar com os manos. A gente tá aos poucos completando a cartela do bingo do Games on the Rock. É isso, exato. É verdade. Exatamente. Já teve o Corraine duas vezes. Teve o Heitor. Agora você, falta o Rick. O Teixeira e o Rick. Teixeira. Completando, a gente faz uma puta de uma festa como orgia e essas coisas. Pode ser. Eu vou tentar destruir o tempo de podcast de vocês igual o Heitor fez. Nossa. Aquilo foi impressionante, cara. O Heitor é destruidor de tempo de podcast. Abriu um vórtex atemporal ali, tá ligado? Foi bizarro. Mas a gente tem esses dois convidados especiais aqui para falar de um tema do qual a gente já tratou aqui num programa passado, em que a gente relembrou do nosso passado, né? Da nossa infância, digamos assim, da nossa juventude, que é a gloriosa arte japonesa dos animes e dos mangás, essa coisa toda. Louco. Então temos aqui especialistas no assunto. Tanto o Dogão quanto o Jefferson são especialistas nessa dois coisa toda de personagens de olhos grandes e cabelos coloridos. Muito kawaii. Né? Muito kawaii. Kawaii-ugu. Mas antes a gente tem que falar... Antes de falar de coisas boas, a gente tem que falar de coisas horríveis. Né? É o momento do nosso querido semanal Shurumi Watch. Shurumi Watch. Gorfo. Muito suco de merda. Qual o churumão da semana, cara? Falcão, qual é o menu do Shurumi Watch dessa semana? Hoje, ao contrário dos outros que são, tipo, questões mais sociais e tudo mais, hoje é uma questão verdadeiramente apocalíptica. Sim, cara. Literalmente, apocalíptica. É triste, tá ligado? É triste, que tipo, é real, assim. Há anos, cientistas vêm falando, liderados pelo Al Gore. Al Gore, né? Al Gore, se você estiver ouvindo, junto com o primeiro-ministro da Malásia. Da Malásia e CEOs de, acho que, pelo menos uns 3, 4 bancos aí. Exatamente. E o Banco do Brasil, e o Walmart e tal. É verdade. Se você estiver ouvindo, um abraço pra você, Al Gore. Mas há muitos anos já está sendo avisado isso. Na verdade, faz pelo menos 50 anos que essa pauta começou a ser levantada. do aquecimento global, né, cara? E aí que os cientistas finalmente descobriram, depois de anos de pesquisa e amostras e tudo mais, que o gelo continental da Antártica, ou seja, aquele que não está na água, é o que está em terra, realmente está derretendo. O que significa que vai aumentar, no mínimo, 3 metros de altura... O nível da água nos próximos 100 anos. Caralho. Ou seja, isso significa que pelo menos, uns 30% dos países do mundo vão sofrer com isso, entendeu? Tipo, velho, bem mais que isso, mas tipo, pelo menos vai ter uma boa porcentagem aí que vai simplesmente sumir. Tipo, vão ter países, tipo Polinésia, por exemplo, tipo, já era. Tipo, Flórida. Acabou a Flórida. Acabou. Fudeu geral. Acabou a Flórida. Tipo, GG. Tá ligado? A praia vai começar no Jabaquara, amigo. Vai começar ali no Jabaquara, entendeu? Tipo, já era Santos. Não, tudo bem, é um exagero, mas tipo, é real, assim. Resumidamente... Em 100 anos, o mundo vai estar com o mar 3 metros pra cima. A grande real é que a gente cagou tudo. Fudeu, a gente cagou. A gente arriou os calços e cagou em cima do planeta. Tá ligado? Agora, o que é mais impressionante é que o governo americano, tá comprovado agora, tipo, todos os cientistas, todo mundo sabe que isso vai acontecer, tipo, mesmo assim o governo americano fala, mas não é bem assim, não é muito bem científica essa pesquisa, você tá louco, cara? milhões e milhões de pessoas vão ficar sem as casas deles, tipo, nos próximos 10 anos, nos próximos 50 anos, tipo, milhões e milhões de pessoas vão, tipo, perder as suas casas e civilizações inteiras vão ser perdidas. Então, tipo, culturas inteiras vão literalmente por água abaixo. Sim. Mas, cara, isso é terrível, é horrível isso. Tipo, as pessoas deveriam estar chorando que a gente tá fudendo com o planeta desse jeito, tá ligado? Na verdade, isso me lembra um sketch muito boa do... como é que é o nome do cara, do velhinho que é muito foda lá, que morreu já? O George Carlin? Isso, George Carlin. Sim. Pode crer. Que ele fala, cara, o planeta tá bem. A gente que vai se fuder. Exatamente. O planeta aguenta, saca? Sim, a gente que tá na merda. O planeta já aguentou coisa pior, tá ligado? Mas a gente que vai se fuder. Entendeu? Então... É real. Mas isso é muito triste. Eu queria saber o que os senhores acham sobre isso. Tipo, quando, porque é uma coisa que, apesar de falarem isso há anos, é uma coisa que é bem da nossa geração mesmo, né? A gente vai ter que lidar com esses problemas quando a gente for mais velho, de cidades desaparecendo e coisas do gênero, assim. Mas e aí, o que vocês acham desse aquecimento global escroto? O que é foda disso é que, assim, quando você fala em coisas de verde, ambiente sustentável, a galera fala, eu não vou mijar na privada, vou mijar no banho pra salvar o planeta, tá ligado? É muito fácil ser ecomala, tá ligado? Entendeu? É muito fácil, cara. Só é muito tem fácil. Soluções ecomala, sabe? Cara. Não, mas o que é engraçado é que, essa outra coisa, e é por isso que não passa no Congresso dos Estados Unidos essas leis de melhorar a emissão de gás carbônico e tal, é porque, sei lá, 90%, mais de 90% das emissões e do que tá realmente fudendo com o planeta vem de indústria. Uhum. Não da casa, nem de carro direito vem, tá ligado? E olha que tem carro, deveria, parece que, né? Sim, sim. Não, beleza, é o carro que vai fuder. Mas não é, tá ligado? O problema é a indústria, não tem regulamentação. Esse é o problema, as indústrias soltam quanto elas quiserem e foda-se, tá ligado? É. Esse que é o problema. Mas então, o que vocês... Como vocês veem isso? Porque, é estranho a gente... Cresceu vendo o filme de apocalipse e tudo mais, agora que de fato pode acontecer. Tá chegando perto aí. De fato tá meio apocalíptica. O crescimento global é uma mentira. O que vocês acham? Só é meio decepcionante que não tem muitos zumbis, né? Eu não sei. Tem uma parcela de cientistas que diz que isso seria meio que inevitável, assim, né? Que é um processo comum de aquecimento global que a gente só tá acelerando pra caralho o processo. Mas de qualquer jeito então não tem jeito, então a gente vai se foder de um jeito ou de outro. Então é isso, foda-se mesmo. Então os caras que daqui 100 anos, eles que se fodam, vão aproveitar enquanto a gente pode. É um pensamento bem escroto, né? É foda. Mas sabe que é engraçado, é uma coisa que eu falo de vez em quando, assim, beleza, se a gente não vai conseguir regulamentar indústria, se a gente não vai conseguir ser menos escroto, então vamos ser mais escrotos. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver um puta programa espacial em todos os países e a gente começa a destruir o resto do universo. Vamos levar o resto do universo. Grande o universo que a gente com certeza vai morrer antes de conseguir destruir todos os recursos naturais que existem pelo universo. A gente usa até acabar, vai pro próximo isso, e assim beleza, sabe? Descobrir a tal da mega terra, né? Exatamente, a mega terra lá. Que pode ser habitável e tal. Pronto, cara. Vamos colar pra mega terra, velho. Falaram que um planeta mais parecido com o planeta Terra, mais próximo que tem, tá 13 anos-luz. Pô, susto, 13 anos. Tá aí, tá de boa. Tá aí do podia ser muito aí, pior, tem, cara. Tem um Sacomans que, se não me engano, vai pra lá. Passa lá, né? Passa lá. Deixa lá na porta, cara. Jardim Japão, Jardim Vietnã, passa lá tudo. Passa, cara, passa. Com certeza. Mas enfim, triste, né? Triste pra caralho. Mó bad, mas isso aí, né? A gente pegou e cagou em cima do bagulho todo. Agora a gente tá se fudendo. Literalmente excesso de chorume. Exato, cara. Tá vendo? A culpa é de vocês. Com esse chorume todo aí. Chorume de merda. Caralho. Mas e perto do que o chorume não acabou ainda, né, cara? Tem mais chorume hoje? Tem, não tem. Ah, bom, uma coisa que a gente viu essa semana foi, uma quantidade ridícula de vídeos de racismo, de pessoas sendo racistas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Sim. De pessoas sendo misóginas. Sim, cara. E falando umas groselhas. É que eu acho meio foda, não tem muito como entrar em detalhes específicos aí. Porque é meio foda. Independente do quão detalhado você explicar a parada, O lance sempre vai acabar no ponto de que, mano, isso é uma puta de uma babaquice do caralho, tá ligado? E parem de ser babacas, tá ligado? Ainda mais no Brasil, né, cara? Ainda mais no Brasil. A gente tava comentando isso antes, até que, Ser racista no Brasil é um bagulho extremamente imbecil. Muito idiota. Ser racista no geral já é uma coisa muito retardada mental. No Brasil, velho, você é louco, mano. Você tem que ter, falta de metade do cérebro aí, tá ligado? Alguma coisa do gênero. Não, e é engraçado justamente essa questão levantou, porque a gente viu um vídeo de uns caras racistas do Rio de Janeiro expulsando dois moleques do ponto de ônibus e tudo mais, falando que os moleques iam roubar e tudo mais, porque tipo, eles eram negros. Uhum. E aí o que eu fico, toda vez que eu vejo um vídeo desses, na verdade, o que acontece é, eu fico ainda chocado, tipo, é impossível você não se chocar, porque você fica pensando, cara, como é possível que ainda existe, em pleno 2014, ainda tem gente que pensa assim, tipo, como? Sabe, beleza, discutir os traços racistas velados da sociedade é uma coisa, e é muito mais difícil de ser conversado, mas isso não é nem tipo velado, é tipo o cara apontando na caruda, mano. O policial prende esse cara porque esse cara é negro, sabe? É. Tipo, como, cara? Como a gente chegou nisso? Como? Não é possível. Tipo, é possível. É de uma tamanha bobaquice que chega a doer fisicamente. Dói, assim, dói. Eu fico mal mesmo. Sim, assim, é, bagulho fico, pega, tipo, pega. É ridículo. Mal, é, enfim, né? Tipo, a gente já mencionou isso mil vezes, mas acho que não custa nada mencionar de novo. Tipo, a lição que a gente pode tomar disso e de outros exemplos de estupidez humana é que, tipo, não sejam babacas, tá ligado? Simples assim. Não sejam babacas. Não sejam babacas, cara. É uma regra tão simples, né? É muito de boa, cara. É prático. Trata o amiguinho bem, velho. Foda-se, cara. É, você aprende isso cedo na escola. É, velho. Não sai fudendo com o rolê. Brincadeira de mão, brincadeira de vilão, né? Exatamente. E a tia da escola. Exatamente. Já dizia o Bedel, né, cara? Exato. Brincadeira de vilão, cara. Puta que eu pariu, né, cara? Brincadeira de vilão. Brincadeira de vilão, cara. É engraçado que a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu ouvi, na verdade, do meu avô, que é italianão, só que, tipo, ele não. O italiano dele é uma bosta, assim, de muito tempo deteriorado. É um fake italiano. É, assim. Meio. Vilone! Então, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi justamente brincadeira de mano, brincadeira de vilano. Brincadeira de mano. Já tem outra conotação, mano. Né? Tipo, brincadeira de mano, tipo, os carinha com lenço na cabeça. Com os 38. Assim. Foda. Ah, muito bem. Brincadeira de vilone, não seja um vilone, velho. Com a declaração do avô do Falcão, a gente parte pra nossa pausa imaginária. Pois é. Já volto. Navio Pirata número 20 de volta. Oh, sabe o que eu lembrei, na verdade? Ele nem voltou direito. Ele falava, na verdade, era Dioco de Mano. Dioco de Milano. Era assim, era Dioco. Cacete. A Vilone ia ser mais engraçado. Vilone. Mas muito bem. Tá não, foda. Em vez... Chega de estuprar a língua italiana, tá ligado? Deixa os italianos pra lá, tá ligado? Eles já sofreram demais. Vamos nos focar no assunto em pauta, que é... Pô, sim. Mangá e anime, essas coisas que a gente gosta tanto, né? Sim! A gente já falou aqui no programa, no episódio que a gente relembrou as nossas referências e coisas que nos ajudaram a nos tornar os seres humanos que nós somos hoje em dia. Sim. A gente falou muito dos desenhos da Manchete, coisa e tal. Sim. Eu falei que a Sailor Moon era a minha waifu. Eu não lembro disso, cara. É importante, cara. Você admitir esse seu lado, entendeu? A sua waifu, né? Pera, mas a Sailor Moon, a Usagi... Não, desculpa, a Mars. Ah, ok. A Mars. Especificamente a Mars, foi minha waifu. Eu não tive waifu. Não? Eu não gosto. Cara, eu não gosto dessa cultura. Eu pulei, eu sou mais o... Vai soar muito estranho, mas eu sou mais os bombados chorão. Bombado chorão, é uma boa. Eu vim dessa mas parada. É obrigatório, você tem que ter uma waifu, nem que seja tipo a minazinha que o protagonista gosta ou algo assim. É plano de férias, aí eu vou procurar uma, eu juro. Procurar uma waifu. É, adote uma waifu. Vou procurar. Compra esse travesseiro lá, cara. Preciso estudar um pouco, saber o que eu posso ter disponível. Você pode ter mais de uma waifu. Vale tudo? Existem várias correntes de waifuísmo, né? Waifuísmo poligâmico? Você tem os mono-waifus, que só admitem uma waifu. Mono. E tem o poli waifuísmo. Puta que eu pariu. Os caras que têm uma só são considerados meio idiotas, assim. Ah, é? Esses são os meio lame, assim. Tipo, sério, você só tem uma? Tipo, contando isso de opção, você escolhe uma só. Uma tá só? Sério, velho. Trouxa, bagarada. Tipo, Love Hina ensinou que tudo bem ter um harém em casa. Exatamente. Entendeu? Puta, Love Hina. Tipo, ensinou, entendeu? Love Hina tem Timunho, essas coisas assim, entendeu? Ensina que tudo bem você ter um harém. Tem várias minas pirando em você, não. Exatamente, tem problema, entendeu? Tá ligado? Tudo se bem. Jogando, caindo em cima de você, sem Exato. Querer. Batendo em você. Sem Porque querer. Todas elas são puras anyway, tá ligado? Sim. Lógico. A pureza delas... Se mantenha mesmo. É. A papai não conta nada. Não, ela continua sendo pura, cara. Ok. O 2D é sempre puro. Ah, sempre, cara. O 2D é sempre puro. É impenetrável. Mas enfim, sem pensar, quais são as séries favoritas de vocês e por quê, assim? Caralho, sem pensar? É, sem pensar. Ah, meu Deus. Mangá e anime, é bom dividir, é bom ter as categorias separadas. Começa mangá. Começa com anime. O que vocês preferem? Não, começa com mangá. Tá, começa com mangá. Porque eu prefiro mais mangá. Tá eu não gosto muito de anime, na verdade. Eu gosto mais de ler. O meu mangá preferido são dois, não são hierárquicos, os dois estão na mesma altura, e é Shaman King e Rurouni Kenshin. Não tem... Belíssimo. Não tem altura, eles são iguais. Boas escolhas, cara. Não, então, Slam Dunk é um dos meus preferidos, okay. Tá no meu top 5, assim como o iShield, 21, Humberto, fã dessa porra, tá, ele veio me chamar outro dia, cara, você tá lendo? Como assim tô lendo? Eu decorei! E eu comecei a falar, ele, não, eu tô nessa parte ainda. Eu falei, puta, desculpa, cara. Mas enfim, os meus preferidos são Rurouni Kenshin e Shaman King. Por quê? Eu acho que o Kenshin, porque é o Japão, praticamente, assim. Sim. É o Japão que, quando você começa a ler a primeira vez, você fala, porra, cara, o que eu tô fazendo aqui nesse futuro com eletricidade? Eu queria estar lá, tomando banho com chaleira quente. Expectativa de vida até os 28 anos. Exato. Porra, queria estar forjando minha espada. Pode crer. Queria estar andando de Tóquio a Kyoto. Atravessando o país assim, a pé, né? E achar que é de boa, é um trajeto normal pra se fazer. Eu gosto dos chinelos. As Waradis lá, eu acho muito da hora, assim. É incomoda pra caralho. Se você veste hoje, mas é a coisa mais horrível que tem pra andar. Mas, meu, na fantasia é tudo perfeito. É muito louco, né? E fora que é pura classe, né, Rurouni? Não, Kenshin, total classe. Total classe. Super... O traço do cara é fantástico. Ele se preocupava com detalhes que ninguém se preocupava. Tipo, o jeito que o cara empunhava uma espada, os dedos soltos. Principalmente pra época, no bagulho que não existia em outra série, assim. Não. Fora o lance também total. Aquele do protagonista ter 28 anos numa revista dedicada a crianças com 14. Sim. Tipo, o protagonista muito mais velho que o resto do elenco, assim. Exato. Isso era porque a Kaoru tinha 15 anos. É, se bem que era aquilo, né? Na verdade, nos mangás é o inverso, né? Tipo, os moleques só tem 14 na idade. Na idade, é óbvio. Tipo, o abdômen definido do Gohan que o diga, né? Mas agora a gente tem uma criança de 10 anos com aquele abdômen. Vocês viram no YouTube aquela criança de 10 anos? Nossa, mesmo, velho. É a criança, rasgado, é o Gohan, velho. É o Gohan sofrendo críticas porque tá sarado com 10 anos. Eu acho... De boa, velho. Deixa o moleque ser saiyajin, cara. Sim. Não tem problema, cara. E Shaman King eu gosto porque trata do mundano, basicamente. Até começar a pancadaria, é o dia a dia, cara. É sensacional aquilo. E o moleque maconhadinho lá. Referências de drogas em todo canto, todo, né, cara? Em todo canto. É um moleque lutando contra o calor e dando porrada no ar. Assim, o que você tá fazendo? Eu tô lutando contra o calor. Mas esse negócio de drogas. Como é que é esse negócio de drogas no Japão, assim? Como é visto na sociedade, assim? Cara, é meio visto como um bagulho meio... Lembra quando a gente tava falando sobre homossexualidade? Sim. É quase um bagulho meio mitológico, assim, saca? Sim. É visto todo como... Todo mundo sabe que é o que fazem, que usam drogas, mas ninguém comenta. Não é mal visto uma pessoa usar sério, entre aspas, drogas, assim, não sei o quê. Mas as pessoas tratam um assunto meio como uma brincadeira, assim, sabe? Sim. Sátira, como paródia, assim. Entendi. Menos se você for alguém famoso. Então, se você usar sério drogas, aí você fudeu. Teve um caso que, tipo... tem um grupo que acabou já, que chamava Psycho Lecemo, que pegaram o vocalista com metanfetamina. Puta, que tipo... merda de droga ainda, né? Então, tipo, não é nem nada assim. Tipo, é um methzinho, tá ligado? Só que, tipo, a banda acabou, ele foi preso, tipo, acabou com a carreira dele, tipo, nossa, todo mundo, tá ligado? Caramba. Tipo, acabou, assim, o bagulho acabou, literalmente. Tipo, isso é só mais um dia na vida de um rockstar norte-americano, entendeu? Tá ligado? Mano. Tipo, quando é brincadeira, tudo bem. Quando é bagulho sério, tipo, a galera cai matando, assim. Caralho. É bagulho sério, pra acabar com a carreira do maluco, assim. Que fita. É fita, tipo, bagulho muito, muito fita sério, assim. Caralho. Só que Shaman King tem referência de maconha, tipo, maconha e todos os tipos de drogas. Louco, os personagens, cara. Sem nomes de drogas. Sério, velho? O símbolo do clã do cara é tipo uma folha de maconha. Que na verdade é um pinheiro canadense, um pinheiro japonês tradicional, mas a folha é igualzinha. Pode crer. E ele faz ficar mais igual. Tem bobeirinhas, assim, que vão ser encaixadas com o decorrer da história, que você meio... Ah, ok. É porque eu li, eu, tipo, não manjava tanto, assim. Eu vou ter que dar uma olhada de novo nisso aí. Tipo, a banda dele preferida. Esqueci o nome dele. É o Bob... Esqueci o nome dele. Bob Love. É uma metáfora do... É uma coisa muito parecida com o Bob Marley. Ele sempre tá escutando. Ele tá sempre assim, ó. Liga lá. O lema dele é... Pra tudo, a gente dá um jeito. E é muito tranquilo. O cara é a tranquilidade em pessoa e... E ele passa isso um pouco, assim, você vai lendo, todos os personagens têm uma história cativante e às vezes até ele teve tempo de explorar basicamente todo mundo. É legal porque ele é tipo de personagem que ele vai contra meio que a onda do personagem, tipo, ah, poder, ah! Gritando. Exato. O Yo, tipo, ele é tipo, não, galera, calma aí, tá ligado? Calma, calma, vai dar certo. Vai assim. Dar certo, uma hora vai dar certo. Aí tem um personagem que é totalmente ligado à natureza, tem um outro personagem que ele só quer encontrar um lugar legal pra ficar, outro é totalmente vingativo, e aí é toda a referência do shonen tradicional. Cara, a cena que eu mais lembro do Shaman King é uma que tem aquele molecote lá, que é o baixinho do desenho. O Manta. Isso. Que tem uma cena que, tipo, não sei, ele tava num cemitério, alguma porra do naipe, assim, daí eles pegam e abrem a barriga dele, tá ligado? Sim, tipo, é bem no comecinho. Eu lembro de ter visto essa página assim, eu falei, caralho, velho, que brutalidade, o moleque aberto, assim, não, tá ligado? E ele trabalhava bem essas coisas. Aí depois, sei lá, chuto eu, problemas de estresse com prazos de entrega, que são muito complicados lá no Japão, mais um editor ruim pra guiar o que ele precisava fazer, mais tudo que tava fazendo sucesso na época que tava distanciando do que ele tava produzindo, fizeram o mangá começar a se transformar numa coisa bem normal, bem banal, pode e bem que. Chata. Bem treta mesmo, até ser cancelada. E depois voltar majestosamente com um final maravilhoso. Que animal. Eu gostei do final. Animal. E você, Dogão? De mangá, acho que meus dois preferidos são Rurouni Kenshin também. O meu também, eu não posso falar porque o meu também é. Todo mundo. Tipo, eu e o Fernando, a gente se conheceu por causa dessa porra desse mangá, mano. É, cara. Com outro brother que lia, ele assinava os mangás do Kenshin. Ele assinava a Shonen na época que tava terminando o Kenshin e não tava encadernado ainda. Então ele chegava na loja lá com o mangá semanal e a gente sentava com ele, a gente ia lendo tudo junto, ele ia falando as coisas e depois rolavam discussões do tipo assim, ah, puta, mas o Amakakeru, o cara vai soltar 0 a 100, não vai, eles começam a fazer conta pra saber o vácuo do golpe, saque da espada. Esse dia eu não esqueço. Um breve parênteses pra contextualização. Não tinha, pelo menos na época, muitos lugares onde as pessoas que curtiam o mangá iam se encontrar, assim. Contextualiza o ano, tipo 98. 98, 99 e tal. E na época, assim, não passava muita coisa na TV, você tinha que... Mas tem hoje em dia? Porra! Lugares hoje em dia? É que hoje em dia tem na banca. Evento, cara. Tem assim, na banca vende muito, na TV passa, tem evento pra caralho durante o ano. Sim, mas em 98 ainda não existia mangá lançado aqui no Brasil, né? Rama. O Rama é de 99. Ah, é? Nossa. E os mangazinhos bonitinhos oficial, tipo Rurouni Kenshin e Sakura. 2001. Então foi um pouco depois ainda. O que a gente tinha de anime é tipo, era acordar cedo e ir na liberdade. E nas locadoras, comprar as fitas, tá ligado? Nossa. Gravar a fita em casa e devolver. E não tinha nada legendado e tal. Era bem de guerrilha o bagulho, assim. curti mangá no fim da década de 90 no bagulho muito hardcore, assim. Você tinha que ser muito hardcore. Era hipster, eu diria. Quase hipster. Quase. Quase hipster, cara. Sim. Hipster nipônico, assim. Vocês eram daqueles caras que... pedir a fita pra aquele clube de Brasília. Sim! Pro Bach, pro Luz, pro aquele outro lá de Floripa. Shinsei, que era um hippie do Bach. Os caras começaram a se pratear assim, ó, por dentro. Era nervoso. Pesado, bagulho, pesado. Pesado. E aí tinha essa loja que chamava Animangá, que ficava perto da Paulista, e onde a galera se descobriu. Na rua da DJ Club. Do outro lado da rua da DJ Club. É. E a galera começou a ir lá. E aí foi lá onde eu conheci o Jefferson, porque a gente, tipo... Eu fui lá porque conhecia a Kenshin, aí a galera lá já discutia a Kenshin, tipo, como, nossa, cara, tipo, você curte não sei o quê, e começou a trocar ideia. E muita gente se conheceu lá. Muita. Muita gente se conheceu lá. Muita gente se conheceu lá. A velha guarda. Cara. Isso pode parecer meio pedante, mas, tipo, a velha guarda, tipo, lá. Assim, mas existe, tá existe, existe isso. Fui mas lá. Quanto tempo faz que vocês se conhecem? Cara, desde 99. É. 98 ou 99? 98 ou 99, Acho que foi 99 porque eu conheci o Takeshi em 99. Ah, é isso e aí. E aí eu comecei a ir nas exibições da Gibitech e tal. E aí eu conheci a Animangá. Exato. A partir daí, 99. 15 anos, hein? 15 anos, cara. Cacete. De loucura. É. Cacete. Mas enfim, fecha parênteses. Rurouni Kenshin porque... Acho que é por isso que o Jeff falou. Tipo, é aquela que você vê é muito Japão, legal. Assim. É? Tipo, é isso que eu sei do Japão. Samurais e luta. era muito foda. E o Nobuhiro Watsuki, o autor... Ele era realmente muito preocupado com detalhes. E quase todos os personagens eram inspirados em figuras famosas da época do, do, sério, do, do, do Shin Segun. É, não boa sabia. Parte deles. Que louco, cara. O próprio Kenshin, né? é inspirado. É. É. E também tem um outro lado de Kenshin que o Atsuki é puta fã de X-Men, né? É. Nossa. Então ele botava muita referência de X-Men. Tipo, personagens de Kenshin são baseados em X-Men, assim. Sério, cara? Tem, tipo, sério? Tem um cara igual ao Omega Red. Tem um cara igual ao Apocalipse. Que tem brisa, tem tipo, tem muita referência de Wolverine. Cara, assim. Vou ter que ler esse quadrinho de novo, velho. Tem um cara que agora se veste... ele faz um mangá que é basicamente X-Men, né? O Embalming. O Embalming, tipo, cara. Eu gosto. Tipo... Apesar de todas as críticas, eu demorei pra gostar, mas agora eu quero continuar lendo. Eu não acho mais Embalming pra ler, assim. Acabou. Mas tem ainda. Tá sendo publicado. A esposa dele veio aqui pro Brasil numa época aí, acho que mês passado, mês retrasado. Você ficou alugando ela, né? Cara, eu fiquei meia hora. Eu tinha 10 minutos pra falar com ela. 10 minutos pra fazer uma entrevista pra TV. Eu fiquei 40 minutos. Eles não usaram 3 na matéria aqui. Mas tudo bem, eu perguntei tudo que eu queria saber. Uma das coisas era, e aí, como é que era? Os caras se davam bem? O Atsuki com o Oda e com o Takei? Eles trabalhavam juntos? É, tipo, como era isso, velho? O Nobuhiro Watsuki, enquanto fazia o Rurouni Kenshin, os assistentes dele eram tipo, só o Takei, que é o cara do Shaman King, e o Eiichiro Oda, que é o mangaká do One Piece, que é, tipo, caralho, o maior. Cara. É, eles foram, tipo, discípulos do mangaká do Kenshin, entendeu? Louco, e eles trabalharam juntos, aí e ninguém fala sobre. Simplesmente eles todo mundo sabe, tem as contracapas falando que eles trabalharam, encontro de assistente, nananana. Aí eu falei assim, e aí, cara, como é que era? Era legal? Só que ela me enrolou, ela não falou nada que, tipo, ela deu uma resposta super educada. Ah, não, ela é japonesa. Eles eram super amigos, eles só falavam de mangá, e aí eu entendi na entrelinha, me deixava de lado pra ficar com os caras. Aí eu perguntei se hoje em dia eles se viam, eles falaram que ainda se veem, mas não se veem muito por causa das famílias, por causa do trabalho. Se vê muito porque o Oda não sai de casa. Né? É. Provavelmente, o Oda virou patrimônio nacional. Não, é. Se ele morrer, ferrou, cara. Acabou o rolê, mano. Verdade. Então, os caras estão segurando ele. E todo mundo é meio que discípulo de todo mundo. É, de certa forma... O Atsuki é discípulo do... Takei Shobata. É, exatamente, que é o ilustrador do Death Note. Death Note. É muito mais antigo. É, e o outro, pra mim, é Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter. Caralho, Hunter x Hunter, pode crer. Eu acho que ninguém conseguiu fazer um mundo tão da hora quanto o Togashi fez nesse mangá. É, por mais que esse filho da puta não goste de trabalhar, ele trabalha por 4 meses por ano e aí bota em ato a história e volta a trabalhar um ano ou dois depois. É... Voltou agora, não voltou? Voltou agora. Foi assim. Tema de um momento do sangue recente. Verdade, né? Era isso, por isso que eu tava falando. Tava ele ficou acho que 2 anos sem fazer nada. É, quase verdade. 2. E aí voltou agora. Extremamente verborrágico, com um capítulo com milhares de linhas de diálogo. E tem um anime novo também. Tá saindo. Quer dizer, novo entre aspas. Toda hora isso. É um remake que já alcançou alguma parte que já não tinha sido animada. Ele tá agora com quando o Gon fica com o cabelão de Yusuke. Ah, tá. Quando ele fica bombadão? É. Ah, tá. É... Foi aí que eu parei. É, esse é o anime certo pra ver, não vejo o antigo. Ah, entendi. Porque o antigo é meia boca. Exatamente. Esse é fielzão. E ele fez um mundo incrível. Tipo, ele começa com uma puta prova pra você virar um Hunter lá, que é tipo... Os caras que podem fazer de tudo no mundo e tal. E ele vai fazendo umas provas, tipo... Não são aquelas provinhas Olimpíadas do Faustão que você costuma ver em mangá, assim. Tipo, ele faz um mundo em cima delas genial, assim. Se ele não fosse tão preguiçoso por ter, se casado com uma das mulheres mais ricas do Japão e trabalhar muito. Falaram que ele separou. Eles separaram, parece. Ah, é? Chocado. Chocado. Eu fiquei sabendo. Fiquei bege. Tem trampa agora, tá ligado? Ah, blind gossip aqui. Tipo, ele era pesado. Casado com a Naoko Takeuchi. Que é a altura do Sailor Moon. Do Sailor Moon. Ela deve ter enchido o saco de fazer as coisas pra ele. Ainda mais agora tá que o Sailor Moon tá voltando, né? Ela desenha aí, seu velho. E ele não desenhava. Provavelmente tá voltando porque ela deve ter perdido metade da fortuna, tá ligado? Agora preciso, ficou lá de Sugar Mama sustentando o cara, né? Os gostos exóticos do Togashi, vai saber, né? Se ele não fosse tão preguiçoso, esse mangá seria o top junto com One Piece no Japão fácil, assim. Tanto pode que crer. A Jump não cancela ele, porque toda vez que ele volta, vende muito, muito mais. Muito, né? Foda. É, Danilo, você teve um passado com o mangá também, né, cara? Você falou que curtia pra caralho o mangá uma época. Sim, quando era moleque eu gostava pra caralho. Você acompanhava? Assim. Puta, quando era mais novo, cara... deixa eu pensar aqui agora. Ah, velho, eu comecei pelo Basic ali, tá ligado? Tipo, pirava em Dragon Ball pra caralho. Acho que foi a primeira pira brutal, assim, de... Dragon Ball é escola, né, cara? É, pra caralho. Anime, foi o primeiro anime que eu vi, foi Dragon Ball. É, foi a primeira pira bruta, assim, de coisa que me deixou... Uou, de cara, que porra é essa, tá ligado? Que eu conheci através de, tipo... dos jogos que tinha pra Super Nintendo, tá ligado? Jogos de Tenkaichi Budokai, essas porra. Você nunca teve um amigo japonês com aquela fita do pai gravado 6 horas de televisão? Que algum pai te mandou do Japão. E no meio tinha aquele carinha de pele branca com a bolinha no dedo que arremessa assim, meu Deus, o que que é isso? Do Vegeta da carteira, assim, tipo, não! Caralho! Qualquer coisa do Dragon Ball é uma raridade, né? Tesouro, assim, tá ligado? Porra! Eu lembro que... eu comecei pirando muito nisso, daí foi na época da Manchete, né? Então tinha aí Cavaleiro do Zodíaco, tinha o Shurato, daí eu lembro que depois minha segunda paixão animesística foi o Yu Hakusho, cara, que é um desenho que foda. Pra mim, puta anime fudido, puta que né? Eu parei, eu acho que é um dos meus favoritos de todos os tempos, assim. E embora achou o mangá uma bosta, tá ligado? Mas o... É por questão estética, mas é preguiçoso pra caralho, sim. Tá ligado? Você gostou da adaptação nacional dele? Sim, pra caralho, cara. Eu gosto do caralho assistir tipo, dublado em português, tá ligado? Acho foda o bagulho. E daí por aí foi, daí eu lembro que daí já começou, né, fase da internet, fui pesquisando mais coisas, daí inclusive foi onde quando eu conheci o Rurouni Kenshin e tudo mais, né, que eu achei do caralho. E na mesma época também tinha comprado um jogo de PlayStation 1 do Rurouni Kenshin, que tipo... O de luta? Que era uma bosta. Ou RPG? Bosta. Oi? O de luta ou RPG? O de luta. Ah. O de luta, era bizarro esse jogo. Esse é foda. Mas eu lembro que achei do caralho, assim, era muito foda. E, tipo, boa parte da minha pré-adolescência, minha adolescência, eu passei caçando um mangá e anime, assim, tá ligado? Era que eu pirava pra caralho. Cara, assim. Uma coisa que eu lembro... É a velha combinação metal e anime. Sim, né, cara? Exato, cara. É perfeito. A MV com Linkin Park. A MV com Linkin Park. Bring Me to Life com Naruto. Ah, Evanescence. Evanescence, cara. O Jefferson Caiu criou um MV. Foi o primeiro. Foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Bring Me to Life. Mas era 2002. Life com a luta... Do Haku com o Sasuke. Nossa, era o que tinha. Eu gostava, era o que tinha. Eu gostava muito de um com o Aquabats, que era era uma musiquinha de amorzinho, assim, que tinha. Com o Evangelion, tipo, só das minas, só, tipo, cortando especificamente só das minas, Ah, eu vi esse já daí. Já vi esse daí? Do Aquabats. Eu tenho um também, Xamanguinho com Comunidade Ninjutsu. Sim. Caralho, eu tô sem erva. Eu tô sem erva. Esse eu respeito, cara. Esse é muito legal. Sim. Eu particularmente gosto muito desse. Sim, sim. Esse eu gosto muito. Teve uma época que a gente tava na pegada de planejar a MV. Todo mundo tem essa fase, eu acho. Gravar aquela fita esperta com aberturas de anime. Sim, também. Então, duas coisas que a gente fazia muito na época era fazer fita de compilação de abertura de anime. Adorava. Muito. Uhum. E gravar música de abertura versão TV em fita cassete pra ficar ouvindo depois. Caralho. Que era, a internet não existia. E quando alguém achava uma versão completa da música... Meu Deus! Tipo, caralho! Tipo, era o top, assim, tipo, o cara é o deus, ele apareceu com a música até, do Dragon Ball. Até inteiro. Hoje é difícil isso, a gente, lembra que na Mix Rebel que a gente fez do JRPG, uh-huh. A ideia original era fazer de aberturas da hora de anime, e aberturas, começava com aberturas e terminava com os encerramentos. E, cara, não tem como. Até hoje na internet é impossível conseguir essas não músicas. Não dá pra encontrar, né? E é tudo com umas qualidades escrotas, tipo 64... Não, 128, 128, 128. É muito escroto, cara. Hoje em dia é mais cara. Fácil achar versões completas do que as versões de TV. É pelo menos... Mas é estranho que tipo, a qualidade é muito ruim. É tipo, muito ruim. O melhor lugar pra você achar isso ainda é no IRC, cara. IRC, grande e saudoso. Eu não sei, ainda está lá soltando total. Músicas de anime. Nossa, IRC. Total, nossa. Isso baixava... não é da minha época, vocês. Eu baixava anime no IRC. Eu aprendi a usar com o Fernando, cara. Era a Deep Web da época, né? Era Deep o IRC, Web era o Deep da Web época, cara. Era o IRC e o Kazaa, baixar uns anime no Kazaa. Ainda funciona, vocês estão ligados? Funciona. Ah, o Evo do ano retrasado, a gente não comentou pelo IRC. IRC, tava todo mundo no IRC lá com a Robinha, porque a Robinha é status. Status pra caralho. Mandando comentário lá e batendo nos outros. Como é que é aquela frase que bate no IRC? Slap não sei o que, with a trout. Uhum. Ele mesmo. Tá batendo os amiguinhos. Batendo com a truta nos malucos. Mas é uma coisa que a gente comentou muito sobre anime, que eu comentei, a gente conversou em outros episódios aqui, é que o que me atraiu mais pra anime e o que me afastou um pouco de quadrinhos norte-americanos tal, coisas mais mainstream assim, é porque nos quadrinhos parecia que nada tinha consequência nunca, assim. Né? Não. É. Uhum. E é uma coisa que tem me incomodado nos animes hoje em dia, assim. Que, tipo, é muita enrolação e muita coisa tirada do cu, assim. Ah, é. Tudo pela audiência, tudo pela audiência. Mas pelo menos vai acabar, sabe? Tipo, é uma história só que vai acabar. O que eu não aguento nos quadrinhos americanos é justamente isso. Tipo, quando um personagem morre, quer dizer que, tipo, os editores só foram tirar umas férias. Que o universo ressuscita. O universo vai ser resetado. Espere por novidades. De vez ele é resetou. Justamente, agora. O que vocês acham disso? Vocês acompanham o mangá quadrinho americano também? Acompanhavam? Eu voltei. Eu tentei com essa coleção da Salvati aí, eu parei. Já. Você parou já? Não, eu tô indo. Acabei de terminar. Eu nunca tinha lido Guerra Civil, eu li só o compilado das histórias principais. Terminei de ler o Guerra Civil é legal. É legal. O Guerra Civil é legal. Eu gosto. Eu sei que tem muitas críticas, eu entendo, mas tipo, pô. Pelo menos surpreso, o principal. Assim. O blocão principal lá é maneiro. É porque depois começa a ficar. E tem todas aquelas outras coisas, as ramificações, né? Isso eu achei legal. Isso ia ser legal, por exemplo, se eles seguissem, se a Marvel seguisse pra esse caminho, se fosse fazer filme, série. Isso ia ser lá. O Vingadores vs X-Men eu li inteiro. Com os tie-ins, com a série principal, com tudo. Confesso que não gostei muito, mas tá cada vez mais japonesada a parada. Assim. Tem muito poder, cara. Tem muito poder. Você lembra da Fênix Negra? Tipo, na série nova tem 5 Fênix Negras. Cada uma de uma cor. Não, tipo, são 5 mutantes, 5 X-Men. Que eu não vou revelar, mas são 5 X-Men que viram a Fênix. Eu não sei se nem isso já como foi assim, cara? Lançado 5? Aqui. Não sei. 5. E são, cara, você olha assim. Tem uma coisa que eu não sabia também, que o Colossus, por exemplo, agora ele é o Juggernaut. Eu não sabia. Eles são a mesma pessoa. Como assim, velho? A maldição de Sitorak lá do Juggernaut agora tá dentro do Colossus. E quando ele veste a parada, ele, cara, vira um monstro assim absurdo. Cara, metal. Ele é um monstro de metal gigantesco. É sensacional, cara. É sensacional. E essa foi uma das coisas que me surpreendeu. Eu não sabia disso e outras que vão aparecendo. Eu de acordo. Achei demais quando descobri que tinha lanternas verdes de várias cores. De várias cores. De várias, cara. Bizarro, cara. Verde e amarelo. Lanterna laranja, eu achei, tá ligado? Eu achei engraçado que, tipo, meu, o brother que é verde, ele não curte amarelo. Então o cara que é amarelo, ele, tipo, não deve se dar muito bem com alguma outra cor. Então, tipo, você bota todos os lanternas no mesmo lugar, todos eles morrem, tá ligado? Tipo, isso deve ser ridículo, cara. Bizarro isso, cara. Pois é. E eu voltei assim, mas também leio pouco, não acompanho nada. Esse Marvel Now que tá saindo, eu também não tô lendo. Esse é um novo reset aí pras coisas. Não tô acompanhando tudo de perto. Baixei pra pegar, pra acompanhar agora, pra saber por causa do Guardiões da Galáxia o que importava pra conhecer, porque Rocket Raccoon, quando apareceu no Ultimate Marvel's Capcom, que merda, massa, velho! É. Tanto boneco legal, vai colocar esse castor infernal, e aí depois você vai ver, ele é muito louco e... É. Aí então eu tô tentando aprender. Pode crer. Eu digo isso porque por causa dos mangás que eu dropei, assim. Que eu tava pensando outro dia que, cara, faz 10 anos que eu parei de ler Naruto. Cara, inveja sua, mas ao mesmo tempo vergonha. Você não devia ter parado. Faz 10 anos, cara, que eu falei de Naruto. Não devia ter parado, mas eu tenho inveja, mas é uma vergonha. Aliás, eu li hoje, da semana, e você tive uma síncope. A melhor coisa que o Kishimoto já fez em anos foi o spread colorido da capa, que é a versão Senhor dos Anéis de Naruto. Sim! Foi muito louco. Sim. Tipo, mas o capítulo foi horrendo. Nossa senhora. Mas agora, tipo, chegou o final boss. Do vamos ver quantos anos vai durar essa luta. Então, cara. É o último chefe. É que chef, tá, cara. É isso que é foda. Não, né, tem cara. Como piorar agora, graças a Deus. Tipo, agora é o último chefe e acabou, assim. Tipo, mas por quanto vai durar essa luta? Vai porque, acabar. Tipo, eu não tipo, você sabe, Jefferson sabe. Sim. Que eu não perdi o Naruto, a gente começou a ler junto, o Naruto. Ele que me indicou. Tem um cara lá que faz sexo no jutsu. Foi essa a primeira frase. Ah, então eu tô... E depois tinha ele falou que tinha o Jiraiya também. Aí eu falei, porra, tem que ler essa porra. Ó, eu recomendei Naruto e Hagaren também. Hagaren também, é verdade. E Yakitate Japan. E Yakitate é sensacional. Vocês me zoaram. Pra caralho, mangá depois... de padeiro, cara. Mangá, esse personagem é um padeiro. O cara quer fazer o melhor pão do mundo. Não, ele quer fazer o Japan, que é o pão japonês. Porque tem pão francês, tem pão italiano, sabe? Eu adoro que esse é o mangá quando os caras falam, mas tem mangá de tudo, cara? Não tem mangá de tudo. Aí você fala, não, tem um de padeiro. Ah, então tem de tudo. Você viu que eu postei esses dias que tem um mangá de hemorroidas? Eu vi. Kiss My Ass, demais, cara. Demais isso daí. Nossa, demais. Eu parei. Isso daí bombou no convés, você. Eu acredito. Em tudo agora. É animal. Então, é tipo, eu não perdi. Não, e a, cara, tá, e só voltando pra esse Kiss My Ass, eu achei linda a introdução do negócio de tipo, eu disse que um dia este momento ia chegar, a mina tira a calcinha no meu cu. E é isso só, tá ligado? É isso só, cara. E eu olhando pra aquilo, tipo, é que lindo isso. Né? Caiu uma, que... escorreu uma escorreu, lágrima. Escorreu. Uma solitária, né, cara? Gente, é tudo... tanto que eu, foi o que eu escrevi. Eu falei, meu, eu sempre quis terminar com uma tira falando no meu cu. Sabe assim? Tipo, sempre quis, nunca consegui. E tipo... E eu não... Tem séries que eu não consegui acompanhar mais, cara. Tipo Naruto e Bleach, por exemplo. Tipo, eu não consegui, cara. É isso que eu sempre falo quando eu falo, porra, meu, Naruto, você ainda lê Naruto, Bleach e tal. Tipo, cara... Automático. Eu já tô preso há muito tempo. Exato, pra parar. Exato. Tipo, não, faz sentido, tá lendo faz sentido. Há uma década. Naruto é a síntese da síndrome de Estocolmo dos caras. Caralho. Tipo, você tá melhor definição refém. Do bagulho. Você tá... E você gosta. Melhor que definição te maltrata do bagulho. Toda semana com um capítulo pior que o outro. E você, tipo, eu já tô aqui, cara. Não, não por que eu vou embora, tá ligado? Dos outros, assim. E também. Quando ele acabar, você vai ficar triste. É, vai exatamente. Ficar triste. Vai ficar aquela, tipo, aquele vazio, assim. Vai. Né? Tipo, pô, não tem nada. E aí ele vai anunciar tipo, um spin-off. Quando o Bleach deu uma pausa de 3 meses pro Kubo preparar a fase final agora e tal. E aí, tipo, ele voltou e tipo, pô, tava com saudade de Bleach, cara. E aí você lê o capítulo, não tem background, não tem porra nenhuma. Aí você fica, não, mas pô, pelo menos voltou, tá aí. É. Né? Tá aí, pelo menos, né? Foda-se. E aí logo depois, na semana seguinte, já tá reclamando, pô, isso aí não vai acabar nunca. Né? Kubo filho da puta, não sei o quê. É complexo, cara. É foda, é um sentimento complexo, cara. Mas, justamente isso que tava me incomodando e que meio que me desmotiva a ler mangás hoje em dia, assim, a maioria deles. Não sei. É, eu tô optando por coisa curta, coisa que... Na verdade, eu tô optando por um monte de coisa velha, mas que os que caras que... redescobre, né? Os caras que escaneiam não terminam, mas já acabou, faz, cara, muitos anos. Tô lendo um mangá que chama Tuff, que é um mangá super velho, de pancadaria, só que é uma pancadaria um pouquinho mais real, só que ainda assim, anos 80, essa primeira série anos 80, ela é bem fantasia e tal, mas é um mangá que o cara treina pra aprender uma técnica secreta, uma técnica marcial que não pode ser usada em torneios e tal, mas ele resolve colocar a prova pra ser o verdadeiro representante do estilo, que o pai dele é o demônio, e aí descobre que o tio dele é, na verdade, pior. Aí tem a continuação, que é ele com 18, 19 anos, bombadão, é uma coisa mais MMA, na época que o Japão tava estourando, e tinha Pride, e tinha tudo, então o mangá é totalmente voltado pra essas coisas mais sérias, mais com chaves de perna, que o cara levanta uma bananeira, quebra. Quantas referências ao Bobsep por episódio, por capítulo. Porque é impressionante como todo mangá de luta faz alguma referência ao Bobsep. Nesse ainda não me lembro de ter visto nada, mas esse ele começa mais sóbrio, mas já tá com coisas super tensas, assim, tipo... uns golpes absurdos que só piora, mas ainda assim eu gosto e tô lendo um que é do autor do Eden. Lembra do Eden? Eu não lembro o nome do autor do Eden. E ele tá fazendo um mangá de MMA também. De MMA? Só que é um mangá sério, tem bastante texto, tem bastante técnica real. O Cadu que me indicou. Cadu lutador. Cadu Ryu. Esse é o nome. Pô, o Cadu tá ficando grande, hein, tá mano? Tá muito grande, ele cara. Ele tá rumo ao sinistro, velho. O Cadu tá rumo ao sinistro, velho. Eu vi ele, eu vi no... Eu acho que foi festa dos filhos da família. E aí tinha uma foto dele mostrando o muk dele pro Gus e pro Heitor. Mano, tá gigante, velho. Já tá nos meio pesado fácil. Nossa, ali. Nossa, tem um... E ele que me indicou. E o mangá é bom, velho. Cara. O mangá é divertido. É bem simples. É totalmente voltado. Se você gosta de luta, eles vão ter umas explicações bem técnicas lá e... É interessante. Me prendeu. A única coisa que a gente costuma ver de luta real é de boxe, né? Que os caras fazem Hadmenoi, pô. Que é real. É tipo falar que Ringo e Kakeiro é também é real, leio, né? E tipo... também assisto. Cara, mas Ringo e Kakeiro tem um cara que toca piano de luva de boxe. Como assim, cara? No Street tem um cara que bebe chá com a xícara com a luva de boxe. Também. Não, também. Mas pera aí. Ok. Mas o Ringo e Kakeiro, ele tá em cima do ringue, aí ele toca um piano com a luva de boxe e bate no cara depois. Ah, não. Então eu não vi ainda. É um não. pouco, tipo, um nível um pouco acima. O Daniel tá surtando aqui. É um mangá de boxe do criador do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, tá. Onde todos os personagens são idênticos aos protagonistas dos Cavaleiros do Zodíaco. Assim como todas as séries que ele já criou. Caralho, velho. Todo mundo tem um Sei, um Shiryu e um... Fuma no Kojiro, Bito X, é tudo igual. Tudo igual. Bito X que é Cavaleiro do Zodíaco 2099. Com cavalos. Cavaleiro... É, cara, tipo Cavaleiro do Zodíaco futurista, cara. Sério? Sério? É umas armaduras mais escrotas. High-tech. Em vez de ele ter uma armadura de Pegasus, ele monta num Pegasus robô, assim. É. E assim pra todos os outros cara, personagens. Cara, nem mudou, assim, o conceito. Não, tipo, é a mesma merda, tá ligado? Ele plageia ele mesmo em todas as obras, tá ligado? Se você... é, tipo, o protagonista é sempre o Seiya. E aí os caras, tipo, não, isso é uma fórmula do Tezuka e tal. Não, mas ele leva isso à décima potência. É incrível o que ele faz. Caralho. Ele só muda, tipo, no Ringo no Ikakeiro, um dos vilões é o Shiryu, eu acho. É o, não, não é o mudou. Cisne. É o Yoga, perdão. É exatamente. Não, é tá só na mesma. Isso, mas é. Aliás, como é ano de Copa, a gente tá vendo um fenômeno, fenômeno interessante, que é outro Capitão Tsubasa. O quê? Ah, é? Como é assim, cara? Capitão Tsubasa Rising Sun. É mesmo? Saiu o primeiro volume agora. Tô chocado, não sabia. Porque todo ano de Copa ele vai lá. Ele vai lá e faz o Capitão Tsubasa novo. Eu só tô acompanhando os chutes da J-League, imitando os chutes do Tsubasa. Não sei se você tá vendo sim, isso também. Sim, sim. Eles fizeram chute o duplo chute agora. De trivela. Não, eles fizeram chute duplo agora. Esse chute duplo foi foda, cara. Eu vi isso daí. E o chute rebatendo, que é o chute... Mas só aquele de efeito eu já achei impressionante, cara. Tipo, meu Deus, como física maravilhosa, sabe? E teve assim, os invejosos falando que era montagem. Não, meu cu, mano. Esses caras são foda. Isso é arte, futebol. Verdadeiro futebol arte, caralho. É, cara. Pode crer. Pô, mas não sabia do Tsubasa. É, cara. Gosto muito de Tsubasa. Eu li o review do primeiro volume hoje num blog já, que eu acompanho lá. E aí? Bom? Mais real, menos... O cara disse que tá, cara... Claramente o autor só faz porque ele tem que fazer, tá ligado? Tipo, ano de Copa, ele tem que fazer um Tsubasa coitado, novo, tá ligado? Velho. E é os mesmos caras ainda. São os mesmos caras, é. Tem mas segue alguma coisa do Golden ou não tem nada do Golden? Não sei. Eu sei que mostra o Tsubasa tá jogando, acho que na Espanha, e aí ele vai pro time do Japão. Ele vai jogar com o Neymar, certeza. E aí, tipo, o Japão faz 6-0 no México. Cara, nesse mangá. Nesse vai ter mangá. Um monte de mexicano puto da vida, cara. No original, no original não, no J, que é anos 90. É a segunda série, né? A segunda série, a final é Brasil e Japão, e o Japão ganha de 2-1, cara. Que? O Japão ganha? O Japão ganha de 2-1. Como assim, se eu não me engano, é 2-1. É nesse que tem o Natureza? É esse que tem o Natureza. Natureza é o cara que chuta a bola raspa aqui, vai pro outro lado, raspa do outro lado, aí vai pro outro lado, raspa do outro lado e entra no gol. O Natureza. Ele chama Natureza. O jogador que chama Natureza. Ele chama Natureza. Vai começar o jogo, esse jogo do Japão contra o Brasil, ele agacha e a bola some. É, porque ele vai amarrar a chuteira, mas ele faz a bola sumir. E a bola some. Tipo, cadê a bola? Cadê a bola? Isso aqui? Tipo, a bola tipo voou assim. Tá lá em cima. E aí, tipo, ele pula e vai buscar a bola e volta a jogar. E não sei se ele faz gol já. Não, aí eu já não lembro. Porque o começo de Tsubasa, de super campeões, tipo, é a coisa mais de boa do mundo. É os moleques jogando no campinho de bola. Você tem que amar a bola. Você tem que amar a bola. A bola é sua amiga. Sim. E aí, de repente, os caras estão... E aí, de repente, alguns episódios depois, aparecem os moleques gêmeos que aprenderam a jogar... Que nem macacos, né? Com os castores. Castores. Eu, tipo, aí, como assim? Como é que você joga futebol com os castores, velho? É. Cara, eu lembro até hoje, eu não sei com quem eu comentei isso esses dias, que o time da Tailândia, na primeira série, tinha aqueles três irmãos carequinhas. Sim. Que os dois chutavam o terceiro e ele ia de peixinho voando. Assim. E dava uma cabeçada. É. Era, tipo, eles lutavam Muay Thai pra disputar uma cabeçada. Dava tipo um chute de Muay Thai no pé cara, do outro. Cara, como eu gosto disso, cara, velho. É animal, né? E no mangá é pior, tem a China com o cara da canela de ferro lá. O cara da canela de ferro. O cara faz acupuntura lá. Sei lá, mano. É animal. Muito tenso, velho. É uma paixão. Foda-se. Foda-se. Daqui a pouco o moleque solta um Hadouken, velho. Tipo, Mas, tipo, bosta, teve alguma fase que vocês, tipo, pararam de acompanhar as coisas? Porque, tipo, especialmente depois que acabou a fase da Manchete. Que aí a gente tinha... Pode crer. Não, eu parei depois que... Eu acho que... Não, sim, cara. Porque teve a parte da Manchete, aí eu parei. E aí eu fui voltar justamente... Quando foi que eu voltei? Quando eu conheci, assim... Eu comecei a fazer aulinhas de karatê, tá ligado? E aí tinha o amigo japonês. O amigo japonês. Quero, você conheceu o Anderson? O Anderson. Japonês. Não, acho que sim. Acho que você conheceu. Que tinha, ele tinha as fitas que a galera do Japão mandava pra ele, não sei o que. E ele começou a me mostrar várias coisas. Tipo, tinha Dragon Ball original japonês. Eu vi muito City Hunter com ele. Que é animal. City Hunter, velho. É muito foda. Pode crer, cara. Lodos. Nossa, que é foda. Nossa, isso é um bagulho que acho que todo mundo devia ver. É, que animais. Nossa, total. E, tipo, várias coisas animais. Falei, nossa, tinha isso, tipo, existia isso, tá ligado? Isso é animal. E aí eu comecei a voltar e aí culminou com descobrir animangá, essas coisas. E aí que eu voltei a acompanhar pra valer, assim. Foi a época que eu fiquei parado essa época, assim. Porque, tipo... Não, fala, pode falar. Não, a minha... O meu hiato demorou muito mais, assim. Tipo, que teve a fase da Manchete, aí tinha fiquei um tempo sem ver nada, porque não tinha, não conhecia essas paradas. E aí teve... Aí quando começou a sair o Rurouni Kenshin aqui, era a única coisa que eu lia. Assim, pode tipo, crer. Não dá pra dizer que eu acompanhava. Até que um dia um brother me mostrou, tipo, já viu os novos episódios de Cavaleiros do Zodíaco? Ah, é? Tipo, o quê? Você tá muito louco, cara? Cavaleiros do Zodíaco acabou lá, matou Poseidon, acabou. É isso, por né? Fim, né? E aí ele disse, não, mano, tem os caras têm as armaduras 3D lá e tal. Tá louco. Oi? A transformação de Digimon do Seiya. É, a saga de Hades, cara. É a saga de Hades. Ah, eu não vi a saga de Hades. 12 ovas. Tá. Aí, esse tipo, os caras me mostraram e era a coisa mais incrível. Ainda são os 12 melhores episódios de Cavaleiros do Zodíaco ever, né? Que é a primeira fase de Hades. Até hoje eu preciso assistir. Porque eu lembro que durante um certo tempo, a saga de Hades era meio que um antes da internet, tá ligado? Era um mito, tá ligado? Era um mito, tipo, Dragon Ball AF. É, tem a saga de Hades. Tipo, não, eu sei que você tá mentindo, eu sei que acabou ali, tá ligado? Tipo, mas não, mas tinha. Inclusive, na tinha época, de fato. Na Herói, na revista Herói, saíram, tipo, 50 edições com resumo dos mangás. Pode crer. Saga de Hades. Pode crer. Tipo, eu li todos na época, mas eu pirava muito Cavaleiros do Zodíaco. Esse negócio da Manchete, tinha... Eu lembro que, por sorte, meus pais resolviam... Tipo, tava no começo da TVA e tudo mais, e aí tinha a Locomotion. Locomotion. E, Barão, cara, Vermelho. É, Red Baron. Era Evangelion. Então, é isso que eu ia falar. Cara, imagina a criança, a cabeça de uma criança, que era Evangelion, Barão Vermelho, Cowboy Bebop. Roshin Yang. Aquela Soul Marionetes Hunter. J. Tinha Soul Hunter. Mano, tinha muita coisa, cara. Tinha muita coisa. Eu assisti aquilo, tipo, quando eu entendi que aquilo de fato era um gênero, tipo, japonês, blá blá blá blá, tipo, eu fiz, nossa, que animal. Principalmente que o primeiro, eu acho que um dos primeiros que eu vi foi o Evangelion, assim, tipo, que acompanhou na TV, de verdade, que eu acompanhei de fato isso. E, porra, né? Robôs gigantes, né, cara? Robôs gigantes, você nem é ligou foda. Que você não entendeu porra nenhuma do final. Nem um pouco. Não, então, tava nem ligando, né? Eu tava pouco me fudendo pro Shinji. Foda-se esse otário aí, moleque chato do caralho. Tipo, eu só ficava, mano, robôs. São umas minas muito foda. Olha essa mina, tipo, dirigindo esse robô louco. Esse robô de foda. Tênis, né, cara? O robô de Como é que a Nike não lançou um tênis da, opa, do Evangelho? Mas tem um desenho... Não, além da linha da Nike de Evangelho, tem um desenho feito tem pela uma linha, Nike... Só um segundo. Tem uma linha da Nike do Evangelho? Tem, não tem? Eu não lembro se é da Nike, mas tem uma linha de tênis mesmo, de Evangelho. Velho? Tem. Como é que a gente não sabia disso? A Nike... O que você pensar de Evangelho, tem. Tem, né? Deve ter, né? Puta, pode se você ter. Gosta de robôs e de tênis, a Nike lançou... Eu amo os dois. Cara. Um desenho mega aleatório. Um anime mega aleatório. Robôs que são meio carros, muscle cars. Com, e eles vestem... Eu já ouvi falar isso, é da Nike isso. Sei lá, mas os tênis são todos Nikes. Ah, os tênis são todos Nikes. Aí... O robô, pra ele ter uma flexibilidade pro esporte que ele praticava, ele precisava vestir um negócio. Aí ela criou, aí a estilista criou um tênis especial pra eles. Caralho. E o que que eles jogam? Basquete no meio da cidade. Gigante. Robôs gigantes correndo. Jogando basquete na cidade. E aí toda vez que ele vai enterrar, ele grita, basquete! Que é o nome do esporte. É tipo isso. Eu chorava, eu amava aquilo, cara. Eu tocava uma música muito louca. As câmeras eram maravilhosas, a animação sensacional. Deus do céu, cara. E o desenho não tem sentido algum. Logicamente, foda, cara. Foda. Robôs jogando basquete na cidade. Me divertia muito. Belíssimo o basquete. Que animal, velho. Eu acho que... Aí vocês falam... Basquash. Basquash. Basquash. Com SH no final. Com uma exclamação. O meu hiato, eu acho que, cara, vai ser engraçado isso, mas... Eu lembro que eu assisti a Robotech. Na Gazeta. Passava Robotech, passava Zillion na Globo de manhã, mas cara, sei lá. Zillion. Quando o Mussa me mostrou. Bem. Cara, quando o Mussa me mostrou a introdução de Zillion esses dias, meu cérebro explodiu, porque eu tinha completamente bloqueado o Zillion da minha lembrança. Daí, de repente, voltou tudo. Falei, nossa! E aí passava lasers. Isso na TV e eu assistia. Uma hora acabou, não tinha mais nada. Aí esse foi meu hiato. Até 94. Até Cavaleiros. Até setembro de 94. De Cavaleiros. Eu assisti Cavaleiros, aí eu aprendi. Realmente. Aí eu aprendi que aquilo era um desenho japonês, que os outros também eram, que tinha um mangá, e aí tinha na Liberdade, você podia procurar, e na época custava 10 reais, eu, cara, 10 oito, reais? 8. 8, 8. Eu comprei mangá sim, por 8 sim, reais. Eu comprei. Meu primeiro Cavaleiros do Zodíaco foi 8 reais. E aí eu comecei, aí tinha aula de desenho, ia fazer aula de desenho, eu tinha 15, 16 anos. Aí apareceu Evangelho na minha vida, também. Também. E eu comprei de todo, card. De todo mundo. Eu comprei card, eu comprei uma fita, acho capítulo 3 e 4. Sim. Haikai, famosa lá. E até apareceu o Kenshin, que eu tive que aprender japonês pra ler o título daquele mangá, porque ele tá escrito em japonês e eu não sabia ler. É. Aí eu... Samurai X. Não, aí era tá lá fácil, na Fonomag. Né? Samurai X, cara. Que nome escroto, né, velho? Samurai X. Ele tem um X na bochecha. Oh, vai se fuder. Aí colava na Fonomag, que é uma loja ali na Liberdade, ganhava o calendáriozinho estilo cartão de visita que tinha o hiragana e o katakana, decorava aquilo e ia ler. Sim. Aí parecia Roro, Ruoni, até você entender que Uru e Uro são diferentes. Demorou um pouco, mas enfim, essa foi meio. Cara, depois eu acho que eu não parei, cara. Foi... Então, porque mesmo nessa época dos Cavaleiros, eu ainda meio que só ficava sabendo de uma coisa ou outra, porque eu não tinha internet, tá ligado? Exato. Eu só fui voltar mesmo, tipo, nessa pegada que eu tô até hoje, quando, por causa de Naruto, mano. O Naruto realmente teve. Então, tipo, todo mundo. Tipo, Naruto não é um grande mangá e tal, mas, tipo, é sempre bom que tenha esse mangá famoso que tem uma. É o feijão com arroz da parada, né? Porque, tipo, quando todo mundo falava de Naruto, aí não. Mano, a luta do cara com o Rock Lee e tal. Linda. Eu vi essa luta. Linda. E aí eu, tipo, não, preciso ver isso, eu preciso voltar a ver anime, tá? Uh-huh. Foi por causa disso, cara. Falando nisso, até no Waifu que você falou no começo, talvez seja uma pergunta muito estranha. Mas eu queria saber o seguinte. Quando você fala de anime, não existe pergunta estranha. Eu queria saber o quanto como essas anime e mangá influenciou pra vocês, de certa forma, a sexualidade, assim. Eu digo isso por conta do, justamente, que eu tava falando do Evangelho. Foi ali que, quando eu vi aquelas minas vestidas de colegial, eu falei, eu curto isso aqui, cara. Sabe, assim? Eu nunca vi isso como um fetiche, cara. Sabe, assim? Tipo, agora sim, mas... Te bateu a punheta e gozou agora cima sim da que você tá falando. Eu sei o que que aconteceu. Eu sei o que que é essa sensação aí, malandrinho. Entendeu? Exato. Por isso que eu digo, assim, tipo, teve muitas dessas coisas que eu ficava brisando. Falando, nossa, isso é... Tipo, isso está mexendo comigo de certa forma, sabe? Não, assim, como foi isso pra vocês? Porque era assim, muito mais porque aberto, a gente era, né? Ainda mais porque a gente era adolescente, entendeu? Não era uma coisa que a gente controlava, sabe? Assim, era tipo... meio que juntar a fome com a vontade de comer, assim. Porque, tipo, a gente tava na época que queria bater punheta pra tudo, tá ligado? E anime e mangá naturalmente é mais aberto com relação a, tipo, mostrar uns peitos, tá ligado? Uhum. Tipo, essas quem coisas, assim. Nunca, né? Street Fighter 2. Na intenção da Chun-Li. Você ia na intenção da Chun-Li lá. Pausava o Hadouken dela. Pausava a magiazinha dela lá. Na intenção da Chun-Li, cara. Nossa, intenção da Chun-Li, velho, na funça. Mas não, complicado. É verdade, cara. Ainda mais porque o Japão é especialista em desenvolver fetiches novos quando não existiam nenhum ali, né? Os caras são bons, mano. Você vai na prateleira de pornô dos caras, velho. Tem categoria, assim, mais de, sei lá. Oh, foi um caracol que eu andei, eu acho que andei uns 5 minutos, assim, dentro de uma loja pornô que nem é grande, não é um daqueles prédios de 5 andares com gêneros separados. E eu vi coisas que eu não sabia que existiam. Que existe, assim, que era possível, né? Não, eu vi em guias de verdade penetrando uma mulher, assim. Eu falei, caralho, velho. Cara, existe, cara. Tem um episódio emblemático disso lá no Imangá. Que é o do nossa, essa do história. Mangá Yaoi de Kenshin, cara. Puta que pariu. Que a gente encontrou um mangá Yaoi de Kenshin. E a gente não sabia, velho. Tava simplesmente lá, tipo, não tava sabia. Lá, tá, caralho, um Kenshin aqui, a gente não leu ainda. Foi o maior erro. Maior erro da vida. E demorou. Demorou mais de 2 páginas pra gente saber o que tava acontecendo. Porque o traço era bonito. Era bonito. Realmente, mangá Yaoi, pra quem não sabe, é um mangá erótico homossexual e tal. E a história começava normal, mais um dia no dojo. É. Só que só com os homens. Só com os homens. Faz sentido. Nossa, sentido. Eu não lembrava disso, velho. Larga ele. Larga o Yahiko. Não faz isso com ele. Sano, o quê? Não! Não! Foi tenso, cara. Eles estão mudando da alegria pro horror de uma. Da alegria pro horror de uma página pra outra. Assim, pô, Sanosuke, pô, tá da hora, né? Oh, damn! Kenshin, que você tá fazendo massagem? Não! Aí você fica pensando, pô, não, a Kaoru vai entrar na parada. E não entra nunca, velho. E a Rico larga esse balde, cara. O que é engraçado dessas coisas é que, voltando aos negócios de sexualidade, é que um dos poucos mangás que de fato eu li, assim, mesmo, assim, tipo, sentei e li tudo, foi quando eu tava de férias em Curitiba, na casa de uns brothers meus, tá? E tinha um amigo meu que colecionava. E ele tinha todos do Love Hina, cara. Pode crer. E aí eu senti, eu, tipo, era, é muito ruim, né? Tipo, é muito, é horrível, assim. É aquilo que você tava falando, você começa a ler e você, tipo, não, mas eu preciso saber com quem que esse cara vai trepar. Quem eu, era a porra da menina do começo? Mina? É. Exatamente, eu só queria isso. E, tipo, cada vez que eu terminava, eu, tipo, só virava. Eu pô, preciso eu não sei saber quem é o fim dessa mina. Então, quem eu, que é? Eu não sei, eu não lembro. Eu não lembro, acho. Eu não lembro, eu não vi. Eu não lembro se chegou dessa parte. Era a principal. Mesmo. Ah, não era no a da melancia? Se não me engano, é uma. No, que pelo que eu lembro, eu acho que é uma outra mina que aparece depois. Aff. No mangá. É uma outra mina que aparece lá pro final, se não me engano. E aí, então aí fica meio. Uma explicação foda-se. Foi tipo eles né? revelarem que a Marin não é irmã do Seiya no fim das contas. Nossa, cara, tão foi escroto muito decepcionante isso, cara. Mas faz tanto sentido? Não, cara. É tão escroto, mas faz tanto sentido, porque como é que ela ia virar mestre e ensinar um moleque sequestrado? Tipo, não, sim, cara. Não. Mas também cavaleiros. Cavaleiros. Cara. Cavaleiros. É então por que ela foi irmã isso? dele por um curto porque período de tempo? Porque o prólogo do Seiya. Ela foi não, radical, ele achava que era. Não vale mais. Ela então, achava que era. Ele achava que era. Ela nem imaginava que ele tava procurando a irmã, assim. Foi no fim, da metade pro fim da saga de Hades no mangá. Ah, tá. Que aparece a irmã do Seiya mesmo. Sayaka? Seika. É, porque eu lembro que eu descobri isso no prólogo do Céu, que era aquele filme, tipo, Cavaleiros vai voltar e tal, não sei o que. Tipo, é um filme mó bolado, assim, né? Eu gosto desse filme. E aí o Kurumada odiou e falou, não, nada daquilo lá vale mais. Nem o Seiya sem pinto vale. Você é peladão. Pinto de luz, né? Pinto de luz. Santa rola. Mas na época o lance disso de sexualidade, a galera pirava nos rentais de fita que tinha circulando na época, né? Qual é o nome daquele que passava na Bandeirantes? Meu, eu lembro... A Lenda do Demônio. Eu lembro de um em específico... Ah, eu não vou lembrar do nome, mas eu lembro que foi no começo de Torrent, Casar, essas coisas assim... Que era... É, Bible tipo, Black. Era um hentai... mano, era um hentai muito é doido. Novo já. Que era, tinha... Era assim, era tipo uma animaçãozinha de tipo uns 10 minutos cada episódio, assim. Ah. Eram uns 13 episódios, se não me engano. Mas eu lembro especificamente que eu descobri isso, tipo, justamente foi nessa mesma época de Evangelho. É pornô? Tipo, pornozaço. Ah, tá, então não. Você ia falar de Jicarate. Não. Era, esse não, era pornô, pornozão, assim. E aí eu lembro especificamente de, tipo, de um... Que, e aí justamente foi o lance de... Tipo, da sexualidade que eu tava falando. Que nossa, eu acho que eu gosto disso, assim, sabe? que foi, tipo, de uma... era uma mina na natação. E aí o cara, do nada, assim, tipo, puxava ela pra fora da piscina. E aí pegava um estilete e cortava, tipo, nossa, o maiô dela, assim, tipo, crer. Nas partes onde era, tipo, onde ela queria... Onde, tipo, as partes... práticas, né, da coisa. E era muito engraçado isso, assim, eu ficava, nossa, eu acho que eu quero fazer isso vai aí. Rolar. Tá, né? Tipo, vai rolar. Vai rolar. Tendo, né? Vai tendo. Eu quero cortar esse maiô também, cara, sabe, assim, eu quero ver como é que... Um muito clássico é da época isso. Era Dragon Pink, tá ligado? Dragon Pink, assisti. Que era, tipo, uma serinha de anime meio fantasia medieval, com uma menininha que, tipo, o cara, tipo, o principal chamava Santa, se eu não me engano. Santa. E aí tem o lance de que tinha um grupo de aventureiros, tinha esse, tinha a minazinha, não sei o que, não sei o que. E aí que a maga, pra recuperar MP... Genial. Tinha que absorver o sêmen do guerreiro do grupo. No meio do combate. No meio do combate. E ela ganhava um poder extra. Ela tinha história, parada. Tinha, cara. Eu lembro disso daí. Dragon Pink. Eu lembro que pulava no meio do... Tipo, no meio do golpe, assim. Vum! Aí, de repente, eles tiravam a roupa, eles faziam sexo no meio do ar. E quando caía, já tava, tipo, gozando, assim, sabe? Não, esse tipo, é filme, não é? Não é filme chinês lá? Maluco? Não, tem isso. Mas, não, mas era, tipo, tinha... De fato, tipo, tinha no meio da luta desse... Eu lembro, pelo menos, de um hentai que era assim. É possível. Acho que as únicas paradas de hentai que eu lembro era uma revistinha miudinha chamada Rotaku. É verdade! Eu não vi isso, cara. Eu não vi isso. Caralho, era pequenininha, né? Era pequena e tal, e era só com imagens tiradas da internet do modem de alguém sem dar crédito pra porra nenhuma de quem fez a fanart. Tipo, umas paradas tá, tipo, a impressão era da hora, assim. É. Pelo menos pra minha cabeça de 10 ou 11 anos. Na época, tipo aquelas ROM de Super NES com desenho de mina pelada. isso, tipo aquele GIF, né? É, que só tem um quadrado faltando, você tem que fazer a imagem. Sim. É, tipo, e aí era um monte de minas, e aí, tipo, tinha todos os sabores ali, né? Tipo, tinha as minas magrelinhas, tinha as minas peituda, e aí você ia sacando qual era as paradas que você preferia. Qual era assim, os bagulho que você curtia. Eu não lembro de no hentai específico. Eu lembro que, tipo, mano, quando eu descobri que existia hentai, eu, tipo, eu me banhava em hentai, tá ligado? Qualquer bosta. Venha! Ah, tá tipo, qualquer merda, tá ligado? Cara, isso tipo, é a frase pra ir na lápide, assim, né? Sim, cara. Daniel W. Me banhei em hentai. Eu me banhava em hentai. Muito bom. Tipo, não tinha nada muito específico, bom. Assim, tipo, um jogo, uma coisa. Tipo, meu, era os crossover, era, tipo, os fucking versão hentai dos desenhos famosos. Eram uns bagulho hentai que, não tipo, umas séries específicas, assim, tipo, meu, foda-se, meu, qualquer sabe bosta. Sabe quando eu fiquei realmente decepcionado com hentai? Quando começou a fazer uns hentai 3D. Miado. Tipo, não tem graça nenhuma, miado tá pra caralho. É velho. Bizarro, cara. Sim. É bizarro. Momento chocante do meu consumo de hentai. Foi quando saiu um amigo meu, da época lá de Santana, me passou vários mangás hentai em vários disquetes. Nossa. Falei, curta isso, tá ligado? Se divirta. E aí, no meio desses mangás, tinha uma série que chamava... Era de King of Fighters. Tinha Athena e Friends. Lindo. Saigado mito. Não, era sensacional isso, cara. Todas as amigas, só todas. Só que, qual o porém dessa história? Ah. Porque nas histórias, do nada, tipo, as minas abortam uns pintos, tá ligado? Ih, caralho. Eu lembro disso, cara. Do nossa, nada. Eu fiquei decepcionado com essa porra. É, tipo, era um mangá normal. E do nada, tipo, brota uns pintos. É, tipo... Pra avisar, legal. Para. Tipo, que foi, tá ligado? E aí teve uma hora que ele, tipo, não, ok, é Yuri and Friends, é sem pinto. E aí ele fez uma série de 6 volumes, sem rola, e todo mundo ficou feliz. Yuri and Friends, Chizuri and Friends. Esse era completamente colorido, né? Sim, tinha os volumes coloridos. O que me deixou brochado com o hentai uma vez foi quando tava caçando hentais pela internet afora e tudo mais. E daí entrei num site e tal, e de repente fui lá, baixei o hentai e fui lá ver... E daí tava tudo sexy, até um certo ponto, aí de repente o cara sacou um machado e começou a cortar a mina em pedaços. Eu falei, Foi mais extremo. Se tem um hentai que vale a pena ler, de verdade, são os hentais do Great. Do cara que faz Tenjo Tenge. Não é nem hentai. É hentai, cara. É hentai. O hentai dele, que são histórias fechadas, tem uma que, cara, é sensacional. Que o plot principal é uma garota e seu pastor alemão. Só que é foda, velho. O cachorro. É o cachorro do Galford. É uma Pupi, cara. Ela dá um pilão no maluco, velho. Ela salva o cachorro, salva a menina de ser estuprada pros caras. E aí a menina dá pro cachorro porque ela quer. Caralho. E o cachorro aceita porque o cachorro quer também. É. Quem está falando sobre zoofilia no programa da outra semana? Era nítido. Era nítido na cara do cachorro. O que eu falei? O que eu falei? Provando aqui que você estava certo. Eu tô falando. Chupa, Heitor. E o Greito é foda, cara. Pra fazer hentai e pra fazer mangá que não é hentai, mas que praticamente é hentai, mas ele só tá colocando um fio dental. Desenha, puta que pariu. Sim, sim. Tipo, cara, mas é bom, a gente presenciou também o hentai da vida real, né? Crossover hentai da vida real. Esse vamos falar daquele foda. Caso? Vamos. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma pausa e aí a gente fala, vai pra próxima? Então vamos. Navio Pirata número 20 de volta com uma história impressionante. Nossa. Real. Real. Irreal. Real, cara. Irreal. Temos testemunhas oculares. Imagens na internet, cara. É, cara. A gente só imaginava isso, via os desenhos, não sei o quê. Nunca imaginávamos que iríamos ver isso na vida real. Nunca, velho. Nunca. História Jefferson, bombástica, por favor. Tem as honras. Faça as honras. Quando foi? 2000? 2000. A época que os eventos eram realizados ali na Casper Libero. É. No vão de entrada da Casper Libero. Que então, a Animecon. Animecon. Na Casper Libero. Animecon. Grande Animecon. Kira. Kira, né? Akira. E que machou! Que tinha. Vocês lembram do Band Kids? Lembra? Sim, Akira. Kira. Ela abriu o Animecon 99. Ela, tipo, toda a galera na rua, assim, fazendo fila. Aí ela. O lance é que a Kira ia estar no evento e ia ter um stand da Band Kids ali. E tinha. Por algum grande. Motivo. É. E a Kira tava lá, vestida no personagem, não sei o quê. E ela apareceu naquela sacadinha, naquela. Da Casper, que dá pra rua. Falou, galera, não sei o quê, não sei o quê. Agora eu vou. Tinha a catchphrase dela, que era o Ikimashou. Que significa vamos em japonês. Ah. E ela falava, vamos lá, pessoal, Ikimashou! Galera, gostosa! Não, Ikimashou, gostosa! Não é surpreendente, né, que isso sempre não, foi, não é foi, tipo, dominado por homens e tudo mais. Porque a única importância assim, dela era ser uma japinha gostosa no Band Kids, tá ligado? Pode crer. E vendeu o primeiro dia do Animecon. Sim. Foi foda. Foi foda. Esse porra. Ciclo vicioso da coisa, né? Tipo, é um ciclo vicioso. É outra história, mas no ano seguinte eu rasguei a tela do cinema da Gazeta com uma espada. Que, foi nesse ano Não, 2000. Como 2000. Assim, cara? Então, 2000. Não, foi em 99, Akira. Foi 2000. Então, são muitas whatever. Histórias. Vai, vamos continuar na história do hentai. Faz essa. Real. E aí depois eu quero ouvir como vocês entraram nesse mundo de eventos. Sim, é isso que eu quero saber. Mas vamos lá, conta não, essa história liga, que essa história aí, é boa. Aí o evento era o quê? O hall de entrada e um andar perdido. O terceiro era andar. Sexto, era o sexto andar. O sexto, ok. Sexto. Sexto andar, perdido na casa. A gente tinha pegado um elevador pra assistir o resto do... Pra conhecer o resto do evento, cara. E no final do evento, uma fila grotesca pra ir embora, que eu não podia usar as escadas, enfim. E o evento rolou de boa, o dia inteiro. Uhum. Fizemos amizades, entregamos nossos endereços, ganhamos cartinhas. Uhum. Que era uma época que não existia e-mails, quase. É. O pessoal mandava carta. Tinha muito costume das pessoas trocarem cartas porque elas moravam em estados diferentes. Exatamente. E responder caderno de pergunta. Responder caderno de pergunta. Oh my God. Respondemos um caderno de pergunta. Conseguiram um caderno de pergunta. De anime, é... A menina te entregava um caderno com várias perguntas numeradas. Só que tudo referenciado a anime, porque isso também existia com escolas de pessoas normais. Civis faziam isso. Pensa num grande quiz do BuzzFeed. Nossa. Tipo... Exatamente. Okay. Só que você escrevia de caneta no caderno da pessoa. A resposta. E aí a pessoa ficava com ela e depois ele ia quando chegasse em casa e descobria se tinha feito um amigo ou não. Ou não. Porque é arriscado. Na época ninguém podia ter zoado tanto. Caralho, se eu pudesse voltar no tempo, cara, zoa, velho. Zoa. Enfim. Depois de rolou todas essas. Esse encontro entre amigos. Aí a gente fez amizade com o pessoal lá. Sim. E entre eles, uma menina de Campinas. De Campinas. Uhum. Que tava de cosplay no dia, tava cosplay de Sailor Moon. Uhum. E gente finíssima, cara. Bonitinha, gente fina, pá. Bia, grande Bia. Grande Bia. Um beijo Deus na tenha. Sua alma. Se você me adiciona no Facebook. Meu Deus, cara. Me manda um WhatsApp. Jeff Calhorda. Me manda um WhatsApp. Vovô Calhorda, né? Só brodagem, só brodagem. Vovô Calhorda, esse Jeff. Só brodagem. Enfim, gente fina, inocente, é o que a gente achava. E, cara... Da hora, gente boa e tal. Aí continuamos o evento e tal. De repente ela sumiu. Cadê a menina? Cadê a menina, Fernanda? Não sei. Cadê? Não sei. Pô, cadê a Bia? Não sei, cara. Não subiu, sei velho. Bia. Não. Sei lá, velho. Cadê a Bia? A gente tá indo comer. Não. Cadê a Bia? Não. A gente vai de cosplay lá na Sports Arcade jogar. Lembra da Sports Arcade? Sim, Sports Arcade, velho. Belíssimo. Cadê a Bia? Sim. Não tinha a Bia. E aí a gente, sem querer... Puta, pior que foi sem querer, né, velho? Uh-huh. A gente foi pro andar pra ver se tava e apertamos o andar errado. Aí, que andar? Sétimo? Eu não lembro o número do andar. Enfim, a gente foi no andar errado e tava tudo um breu, cara, quando abriu a porta. Tudo em construção, parecia que tava em construção. Realmente parecia que a Casper tava em construção aquele dia. Eu não lembro o que que era, eu sei que tava tudo acabado. Parecia um cenário de Streets of Rage. Assim. Streets of Rage, parecia o último chefe lá no andar destruído, sem janelas. E lá no fundo a gente se frisasse muito o olho, assim, fechasse aquela testa pra enxergar longe, aquele poder especial, a gente via que tinham duas pessoas ali, de boinha, simulando um sobe e desce, um vai e vem, não dava... Um swing gostoso. Um swing, era um swing isso gostoso. Se tivesse uma música, estaria uma música de ação ali naquela hora. E a gente chegou mais perto, quem era? Era a nossa amiga Bia, dando pra um Goku, tá ligado? Cara, isso é genial, velho. Essa é a melhor história então, de que ela virou, eu sei, o andar porque ela virou a Sailor do sexto andar. A Sailor do sexto andar, era o sexto andar. Mas vou falar, essa mina é muito foda, ela olhou assim, esse Goku aí... Deve ter um pau grande, vou lá. Vou dar pra esse cara e vai ser. Ou foi louco. O Goku que conseguiu chavecar a Sailor Moon, né? Não, olha, eu acho que não, viu, cara? Eu não lembro do Goku, a gente não conheceu o Goku. Não, a gente não conhecia. A gente não fazia esforço pra conhecer homens. os outros. Já bastava os que a gente conhecia. A gente conhecia homem demais já. E cara, foi genial, porque a gente ficou meio estático por um tempo e viramos as costas e entra. Eles continuaram, eles não se incomodaram com a nossa presença. Não se abalaram. Eles não se abalaram, a performance continuou. Eles são, 100%. Eles já foram boludos o suficiente, os dois ali. Tipo, mano, a gente vai transar e a gente vai transar agora, tá ligado? E a gente vai ali em cima e a gente vai transar agora. Isso dia, é animal, velho. E hoje em dia o pessoal é diz que os otakus nerd não fazem nada, cara. Hoje eles são piores até, eu pois diria. É, mas naquela época, que era a época mais pura desse meio, já encontrar um negócio desse, já tinha nossa dose sabia quebrando paradigmas e acabando com o preconceito, cara. Pioneira, né? Pioneira. Pioneiro, podíamos ser, aí, podia ser a gente, mas não era. Não era. Infelizmente. A gente continuou. A gente continuou a vida. É, a vida continuou. É. Mas não sei, que o mais velho de evento aqui é você, né? Eu, talvez. Daqui sim. Porque o primeiro que eu fui foi em 2000. Não, o primeiro acho. Que eu fui foi em 99. Que 98. Foi? 98? 98. 99 de cosplay. 98. Não, 99. O primeiro que eu fui foi em 99. 99. 99? Então, o primeiro que eu fui foi em 98. Foi a MangaCon. MangaCon? Saudosa MangaCon. Onde que foi? Foi lá na... Foi na Liberdade. Não, foi a MangaCon. Era um evento que era realizado por uma associação de japoneses malucos aí, chamava Abrademi. É. Eles davam aula de desenho. Eles tinham um jornalzinho, até assinei um jornalzinho. Que louco. O mailing antigo era em papel, cara. Era genial. Pode crer. E a gente ia nessa festinha, que era minúscula, mas tinha caravana de tudo quanto é lugar. A primeira pessoa do Acre que eu conheci foi na MangaCon. Caralho. O cara veio do Acre pro evento. A mina veio do Acre pro evento. Que louco. Tava de cosplay de... Como é o nome da menina? Do Orphan. Majutsu Orphan. Era um desenho também. E era uma mina bonita. Bonita pra caramba. Do Acre. A gente falou, porra... Tá aí, vê, né? Acre. Tá, né? E a galera do Rio vinha toda vestida de Capitã Tsubasa, de Super Campeões. Todo mundo! Todo mundo com o time do Nankatsu, tinha um Benji. Não, eles eram caprichosos, cara. Eram caprichosos. Tinha uma menina que tava de Benji, né? Tinha uma menina que tava de Benji. Aí no evento seguinte, ela veio de Mononoke Hime. E por aí vai, enfim. Eu lembro dos cosplays de algumas pessoas. Mas era um espaço minúsculo. Minúsculo, minúsculo. Perto do metrô São Joaquim. Do lado do outro lado da rua do McDonald's. Isso. É na esquina, assim, do outro lado da rua. Da esquina do hospital. Isso, aí, isso. A fila dobrava o quarteirão, a gente achava um absurdo. Hoje em dia... Três voltas no quarteirão. A fila chegava na esquina, a gente, nossa, tá cheio pra caralho. Tá cheio pra caralho, hoje não vai dar pra andar. Primeiro evento. Nossa. Vários cosplays que eu pirava, que eu, da época eu lembro o cosplay que mais tinha me deixado, caralho, que cosplay é esse? Era um moleque que foi de Toguro e fez uma boneca no ombro, colocou uma boneca no ombro e falou que era o Toguro Oni, que era o irmão. Esse Toguro é lenda, né? Esse Toguro é a lenda. Daniel Martinelli. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha em algum lugar da funcionário repartição. Da repartição pública. Esse é exato. Um dos cinco deuses. Ele é um dos cinco deuses do cosplay. Opa, peraí. Cinco deuses do anime, do cosplay? Vocês precisam explicar isso aí, cara. São cinco figuras mitológicas. Dos eventos de anime. Daniel Martinelli, Von Victor. Von Victor, o cara que ganhou e queimou a roupa. Tipo, falando, eu queimei, a próxima vou fazer melhor. Que tens, foda. Tens. Tem que ver na lenda mesmo. E era um cosplay da... Oh, ele fez o Buba, cara, do Changeman. E ficou animal. Ficou perfeito. E ele queimou o Buba depois. É. E era o Buba mais legal que eu tinha. Mais legal que a roupa do Japão, cara. Caralho, na entourage dele tinha a puta francesa. Tinha a puta francesa. Que é um cara que foi com de cosplay de Kaneda do Akira. Que tava com cabelinho muito... Muito estranho. E no ano anterior ele fez o personagem do Berserk, o personagem principal, Guts, e tacou uma bomba de fumaça dentro de um anfiteatro. Puta que pariu. Cara, ele acabou... Foi a primeira vez que proibiram alguma coisa. Por causa dele. Foi a primeira vez que proibiram alguma coisa, foi por causa dele. Esse cara também era um dos deuses ou não? Não. Esse não era um dos deuses. Hoje ele é policial, também cuidado. Que louco isso. Quem são os outros deuses? Olha... Eu tinha falado outro dia. O Wagner. Opa, Axel Mota. Axel Mota, o cara era o Axel Rose brasileiro. Careca. Careca e cabeludo ao mesmo tempo. Careca e cabeludo ao mesmo tempo. Muito bom. Uma explosão de sentidos. O momento em que ele brilhou de verdade foi quando ele fez cosplay de Shigure do Yu Yu Hakusho. É o cara do Bubble. Aquela espada que é em formato de círculo. Ele fez aquela espada de madeira maciça. E o cosplay dele, antes disso, o cosplay dele parecia Elk Maravilha, e não parecia o Shigure. Elk Maravilha. E aí, ele foi se apresentar, e ele levantou a espada e deixou cair na cabeça dele. Antes disso, ele proferiu a seguinte frase: essa é uma arma mortal, e escorregou, e caiu. Essa é uma arma mortal. Nocauteou? Ele se nocauteou? Quase. Mas ele pegou, a gente tem isso gravado. Vocês têm isso gravado? Tem. Alguém lindo, tem, o Saga tem. Tem vídeo, tem, o Saga tem. Que lindo, velho. A arma era tão pesada que ele não levava pra casa, ele deixava no evento. Mano, como ele assim? Largava num canto, tá ligado? Ele abaixava pra entrar no metrô. Porque o coque do era muito grande. De Elk Maravilha dele. Elk Maravilha. Ele é o terceiro deus. Ele é o terceiro. Makai? Os últimos dois? Não. Pode ser. Cara, é verdade, eu agora... O Daniel, eu colocaria ele. O Daniel? Qual o Daniel? É o Martinelli? Não, o... Ele chamava Daniel também, não chamava? A puta francesa. A puta francesa. Sim. Colocaria puta ela francesa. Como deusa. Alguma menina? A Sandra? A Sandra é a rainha do cosplay. A Sandra é a rainha do cosplay, foi não rainha, é uma foi deusa. Foi a primeira rainha do cosplay, né? É. Não uma deusa. Ela é que ajoelharam na frente dela no evento. Literalmente. Como assim, cara? Ela tava andando no evento, tipo, ela é uma ex-namorada do Jefferson. Isso aqui. A Sandra. E ela, tipo, ela era super famosa. Inclusive, o Humberto usou fotos dela sem permissão numa Anime Invaders falando que era japonesa de verdade. Nossa, cara. Pode crer! Tinha esquecido disso, velho! O Humberto vai ter que vir aqui pra responder isso aí, meu. O Humberto vai ter que responder essa aí. E ajoelharam nela, assim, tipo... Ajoelharam pra ela. Pra ela. Nela, sacanagem. Ajoelharam nela. Ajoelharam pra ela. Tiveram várias rainhas do cosplay, assim. É. Mas enfim. Tô tentando. Mas enfim, cinco deuses. Deram Marcos Abus a um dos cinco. Marcos Abus é um dos cinco. Marcos Abus. Marcos Abus. Ah, era. O Marcos Abus é o cara do Super Campeões, porra. E o do... É, o cara entrava com skunk todo evento, velho. Sério? Sério. E era participar de cosplay de Super Campeões, mas ele só vestia uma bermuda normal e uma camiseta do Japão, do time que era a camiseta do a ano. Seleção japonesa. Que tava usando. Whatever. É. E ele entrava, bola na área, não é tão placar. Sério, cara, ele entrava com essa música de skunk. Sim. Que bosta. Ele tava com uma bola da... E fazia assim, ó. E chutava pro gol e... Eu fazia assim, eu fiz assim, e ninguém viu. Ok. Não, é um outro maluco. Outro, o Marcos Abus é o último, é o mais recente. É o novo Deus. É um novo Deus. É um novo Deus. É um jovem Deus. É. Com um pouco menos de talento. Tem um pouco menos, é. Ele nunca... Acho que ele subiu num palco alguma vez já pra Sim, fazer... Sim, com certeza. Sobe de Shindy em todo... Ele parou de ir no último evento que eu Caralho. Fui. Aquele brother que anda junto com ele agora encontrou um novo... O brother do Metal Slug. Isso. O Kakaroto. É, Kakaroto, exatamente. Esse é clássico também, clássico. É, ele encontrou um novo, um japinha baixinho chamado Big Boss. Caralho. Oi? Que é talvez a dupla é pior do que Kakaroto e Marcos Abus. Eu lembro que eu fui intimado a tirar uma foto com os Abus aí. Foi tenso, fiquei preocupado. Ele não deixava eu fazer a pose que eu queria. Ele stalkeava as nossas amigas. Né? Ele stalkeava as nossas amigas. Cara, até aí o Hal também. Oh, saudoso Hal, desculpa, mas é verdade. É. Você, o Hal Filmes, que antes a gente achava que ele era um fã de King of Fighters só. Hal Filmes, não Hal. Hal Filmes. Hal Filmes. Era Hal Filmes. Olha a cabeça de King porque of Fighters. Porque era o nick do Fotolog dele. Era o nick Hal do Fotolog. Todo mundo tinha Fotolog de postar as fotos. E queria convidar duas amigas nossas pra ver os filmes na casa dele. E a gente, mano, quer comer vocês, cara. Tá fudido. Dogão, qual foi o seu primeiro evento, cara? Meu primeiro evento foi o evento onde eu não entrei. Como assim, velho? 2004. Sabia! Meu primeiro evento foi um evento em que pouca gente entrou. Só entrou quem conhecia o Takashi e... A gente trabalhava lá. Anime Friends 2004, segundo Anime Friends. Anime Friends 2003 foi um puta sucesso. E aí ele automaticamente virou o evento de anime no Brasil. Era lá no Arquidiocesano, não, esse? Não, foi no Madre Cabrini o primeiro. O do Arquidiocesano era o Anime Con. Era o rival. Porque eu sei que eu fui nesse. Esse foi o meu primeiro. Foi no Arquidiocesano. Mas só. Sim, então, aí em 2004, tipo, eles mudaram. E pá, Espaço das Américas. E aí eles... Foi a primeira vez que eles trouxeram o Kageyama ou foi a segunda? Não, foi a segunda. Aí, tipo, o Kageyama, que é o cara que canta as músicas do Dragon Ball, tipo, voltou e tal. E a gente trazendo o Kushida, o velhinho, que vai cantar Jiraiya de novo. E aí, tipo, todo mundo. E aí as caravanas vieram de todo lugar. E aí os caras, tipo, já esgotou os antecipados, só comprando na porta, se fode aí. Aí começou a formar uma puta fila de virar, tipo, virar três das quatro curvas do quarteirão. Tinha cara achando que os moleques estavam indo pro Vila Country. E eles estavam indo pro evento. Tipo, tinha muita gente e tava todo mundo na expectativa. Tinha uns cosplay muito loucos já tirando foto na fila mesmo. E um frio do cacete. Tava frio. E choveu também. E aí começou que a fila continuava a aumentar e nunca ia pra frente. Mas, tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí rolou uma puta treta do Takashi, que é o dono da Yamato, com o cara do Espaço das Américas. O cara do Espaço das Américas tinha falado pra ele que cabia esse tanto de gente, mas já tinha esse tanto, tipo, tinha menos do que esse tanto de gente e tava insuportável. Tipo, tinha gente desmaiando lá dentro de calor. O chefe da segurança foi falar com ele, se eu não me engano. Porque esse é o cara que ainda levantou a camiseta aqui, ó, resolva o problema. E levantou assim, ó, tinha um 38 na camiseta. Resolva o problema. Pesadíssimo esse chefe de segurança. Pesadíssimo. E aí, tipo, começou a... E aí, o que a gente faz? E aí tinha gente que, na época, ainda era carimbo. Então, tipo, a galera conseguia forjar o carimbo e... Clássico passar assim, nossa, quanto show de punk rock que eu já entrei assim. Legit na fila querendo comprar um ingresso, não entrava de jeito nenhum. E aí, tipo, foi um evento que provavelmente muita gente parou, nunca mais quis pisar em um evento. Sim. Mas, tipo, eu fiquei lá até o ponto em que o filho do Takashi, que eu não sei o nome... É uma piada esse, não é realmente o filho do Takashi. Não é o filho do Takashi. Não é. Mas é uma piada, mas é muito boa. Okay. Enfim. Ele ia juntando grupos de, tipo, 15 pessoas na fila e explicando pra todo mundo, toda vez, a mesma coisa... Por porquê que ele tretou com o cara e, tipo, ele espumando de raiva, assim, pelo que tá dando errado, tá ligado? E aí, cara, tipo, não, o cara foi sincero bastante comigo. E sim, aí o evento que eu fui de verdade conseguir entrar foi o Ressaca Friends, que foi o primeiro deles no final. Pode crer. Ano. Foi na AMB Morumbi, não lembro qual delas. O primeiro Ressaca foi no Nani Wakai. Aquele negócio na Vila Mariana. Teve em 2003, então. O Ressaca... Porque o primeiro foi não, não foi no colégio que a gente levou o King em 2003? Esse foi Anime Dreams. O primeiro Dreams, Anime Dreams. É verdade. O primeiro Ressaca tem muito evento, SBC, né? Chaos. Muita... O primeiro Ressaca. São esses três os grandes. É, Anime Con, Dreams e tinha SBC Chaos. Mas era um prédio estranho. O primeiro que eu entrei foi esse na AMB Morumbi. Agora eu já não... 2004. Se foi o Ressaca 2005. Ou se foi o... Foi o Jiraiya, não foi? É, o Tsutsui, é. Em 2005. Foi em 2005? 2005. Ah, então, foi porque foi a última vez que eu fiz cosplay. Foi em 2005. Que o Jiraiya queria roubar meu cosplay, filho da puta. Você tava do quê? De Kisuke. Ah, é, ele queria roubar o seu jaleco lá, né? Doido. Filho da puta. O cara quis roubar Jiraiya na cocaína, ele quis roubar meu cosplay, cara. Como você assim, Jiraiya na cocaína, pegou a espadinha de plástico e virava cambalhota no pau. Porque... Loucão. Porque tenso. Tinha um cara que tava... Não foi o Jiraiya, foi o Atari. O Atari, 2003. Foi quando ele ia gravar... Ah, 2005, quando ele ia gravar o seriado que ele gravou na Liberdade. O Miado lá. É. E aí, o cara queria gravar um seriado. O ator que fez o Boomerman do Jiraiya... E o Spielvan. Coisas, e o Spielvan, que é o Jaspion 2 no Brasil, tava no Brasil. Ele veio junto com o Jiraiya. E aí, ele tava gravando um seriado miado dele aqui. Resolveu gravar aqui o seriado miado dele. Pode crer. E aí, tinha uma cena que ele tava saindo do hospital. E o cosplay que eu tava usando parecia, por acaso, roupa de paciente de hospital. Sim. E ele queria muito que eu emprestasse pra ele meu cosplay. Eu mandei muito tomar no cu, tá ligado? Vai tipo, se fuder, né? Não, tipo, eu não vou emprestar meu cosplay pra você, assim, saca? Mas não, eu lembro que quando eu consegui, de fato, entrar... Né, sim, sim, sim. Evento, era tudo meio estranho, porque eu lembro que eu tinha ido, de fato, porque tinha um grande espaço da Nintendo lá, que ia ter umas competições que ia valer uns Game Boy Advance. Verdade. Que louco. E aí eu, tipo, vamos lá, e era, tipo, do lado tinha uma... Eu lembro que tinha uma pump do lado, onde, tipo, os caras dançavam Master of Puppets, o que é muito estranho. E aí eu lembro quando eu parei no palco de cosplay, assim, tipo, eu não saí mais de lá, assim. Foi, tipo, essa hora, ok, eu gosto de evento de anime. É, já era a Plua apresentando, né? Pode crer. Época, sim, né? Mariana, sim. Grande abraço, Mariana. Era, acho que foi o primeiro evento do Kuroda apresentando também, eu acho. Pode já crer. Era galera mais... Aliás, nessa época, o prêmio padrão de cosplay era GameCube. GameCube, né? Tava tinha GameCube muito, pra todo cara. Mundo, cara. Tava tinha sobrando. Uma parede GameCube. Tava sobrando. Apresentando era ela e o Pen, o Jefferson. Jefferson Pen. É. Pode ver. Cara, mas uma bola que você levantou aí, que eu acho engraçado, Dogão, que é de filas de anime, né, cara? Fila de evento de anime em si já é um evento à parte, tá ligado? Cara, eu lembro, na fila da AnimeCon que foi lá na Embi Morumbi. Pode crer. AnimeCon 2001. E um. Talvez. Eu tava com um grupo de amigos e a nossa parada era ficar recitando All Your Bases Belong to Us. então, isso que eu tava falando, era muito engraçado. Tipo, era um bagulho próprio, assim. Era um evento sim. Separado, a fila. As filas eram legais. Hoje em dia, acho que já... miou um pouco a fila. As pessoas são mais blasé, não são? Elas não são amigas. Elas não são amigáveis. Elas são um pouco mais pra se mostrar do que rolar uma amizade. Você não tá no meu grupo. Hoje ainda é aquelas coisas dos caras, tipo, chegando na fila com a garrafa de Contini e vendendo gole a 50 centavos pra nossa, mentira! Nossa, que demais! Que demais! A que ponto chegamos? Em 2006... Quando foi no Uni Santana, Anime Friends na Uni Santana, a gente tinha um monte de convite pra dar de brinde e tal. Entre o bem-vindo, entre aspas, aos alunos novos da universidade, que esse bem-vindo foi sensacional. Os caras, mano, vocês vão se fuder muito entrando nessa faculdade. Enfim, a gente saiu uma hora na fila, assim, era de manhãzinha, era 8 horas, 7 horas da manhã, a gente tava montando esse evento também. Aí a gente saiu com um monte de ingresso no bolso. Aí eu tava com o PH. Acho que você... Não sei se você tava. Nesse evento eu tava, mas eu não saí com vocês. Não. Aí saímos eu e o PH, fomos olhar a fila, falei, enorme, indo lá na Marginal, e o outro indo pro outro lado, até lá o Tietê também, que tinha um lado de pagante e um pagante e tal. Aí a gente, tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o primeiro da fila, whatever, quem seja, vamos pegar o primeiro da fila, contar uma história triste, falar pra ele se ele não pode trocar de lugar com o último cara da fila. Nossa. Porque ele precisa entrar. Porque é o evento da vida dele, que ele veio de... Foda-se, a gente nem sabia quem era o último cara da fila. Só trocamos essa ideia pro primeiro cara da fila. Aí ele olhou meio com desdém pra gente. Eu acho que não, cara. Sai daqui, não sei o que. Eu falei, beleza. A gente vai até o final da fila. Chegamos pro último cara, ô, cara, quer entrar agora? Agora, simplesmente agora. Eu falei, lembra, você pode entrar, quer entrar com a gente? Sério, mano? Eu vou perder meu lugar na fila? Eu falei, cara, você tá em último, velho. Foda-se, você não vai ter o seu lugar na fila. Vem comigo. Aí a gente levou o moleque lá pro começo da fila. Eu falei, tá vendo, vacilão? Você podia ter entrado agora também, ô, trouxa. Que da hora, fazer uma experiência social, né? Bota um pra dentro, cara. Eu não daria meu lugar também no primeiro lugar da fila. É foda, velho. É, lógico. Mas aí a gente foi cuzão, mas a gente deu uma vaga pra um cara lá. Tinha mais um monte de ingresso lá. A gente deu uns ingressos assim também. Foi legal esse dia. Foi o dia que voaram as tendas. Foi. Foi nesse dia que virou rodeio? Rodeio. O palco? Rodeio. Porque, não choveu e porque secou tudo. Porque tinha um gramado na entrada da Unisantana e o palco era ali, o palco principal. A galera ficava lá, em cima da grama, e tipo, no último dia virou tipo um lamaçal, tá ligado? Pode crer. E a galera ficava lá pulando e ficava subindo poeira, assim, tipo, zoado pra caralho. Foi tenso. E daí a ventania lá subiu todas as tendas, tinha nego segurando o bagulho pra não voar e cair no Tietê. Eventos de anime não gostam de piso, né? De concreto. Não, de azulejo, não, eles não se preocupam. É impressionante, não. É sempre terra, barro. É. Mas, bom, vocês falando dos primeiros que vocês foram e os mais recentes, assim, qual foi o último evento de anime que vocês estão aposentados, né? Vocês aposentaram do evento, O meu último, assim, eu fui em eventos regularmente até 2006. Pode crer. 2006, foi o último que eu fui regularmente, assim. Que eu já não tava trabalhando mais na Yamato. Ia na brodagem. Ia na brodagem, mas aí, tipo, foda-se, não... Pode crer. Desencanei, saca? Aí eu não fui mais. Pode 2006. Crer. Nunca mais. Tipo... Eu fui, tipo... Não sei se eu fui em algum outro jeito. Mas qual que era a sua sensação ainda, assim, de... Mudou muito pra você, cara, desde o começo? Cara, acho que sim, porque no começo a gente ia muito pra fazer amizade, assim. Uhum. Porque era incomum você conseguir conversar com gente que curtia as mesmas coisas. É. Então você ia conhecer uma galera, assim, ia conhecer muita gente, tipo, ia ir a maior clima da hora, assim. Pode crer. Aí depois, mesmo porque o público dos eventos começou a mudar... Não era só a galera que curtia anime. Começou aí uma galera nada a ver, assim. Uhum. E é estranho, né? Como é que eles chegaram a esse ponto, né? Nunca consegui. É porque o próprio evento começou a se expandir. Tipo, agora sim. Os caras botam a porra do ringue, dos gigantes do ringue lá. Massacration, os gigantes do ringue. É. Já vi nego da RPG entrando e querendo bater em tudo quanto é cosplay que eles encontrassem na frente. Ah, a gente vai zoar assim? Todos os caras. Andar com o escudo, assim. É dentro do nicho nerd, um não gosta do outro. É aquele negócio que não faz sentido, mano. Mas... eu já passei disso aí, cara. Não sei. Ainda aparece lá. Né? Eu fui no último um dia, mas eu não vou mais todos os dias, não fico o dia inteiro. Vou um pouco, vejo quem tá no palco, vejo uns amigos, dou oi, tchau. Ostentando um pouco depois que você vai na Comic Con, cara. Tipo, não dá pra ir mais em nenhum evento, cara. É um bagulho fora de série. Assim. A Comic Con foi onde você viu os cosplays mais loucos da sua vida? Eu acho que... Qual foi o mais louco de todos que você já viu, pessoalmente? Cosplay? É. Ah, cara... Von Victor, um dos deuses lá. Sim, o Buba dele... Porra, foi pra época? Foi bem impressionante. 99? Não, foi... 2001, sei lá, porque ele fez o Devilman também. Não gostei muito, mas o Buba, era impressionante, cara. Era um bagulho fora de série, assim. Cara, os cosplays brasileiros são bons, cara. Sim. São bons. Ganha WCS. E tem essa parada também de você ver muito calendário de fotos e cosplayers aqui nos Estados Unidos, eles conseguem expandir um pouco esse nicho comercialmente. Então, sim. Tem fotógrafo profissional fazendo foto. Então, é outro nível, cara. E não é porque o cosplay é melhor. É porque a foto foi tirada melhor. Tem tanto lixo lá quanto tem aqui quando o cara quer fazer um lixo. Na verdade, eu acho que, tipo, de cosplay de anime, o Brasil é melhor que os Estados Unidos. Acho. A Europa eu é imbatível. Acho. Europa e Japão é imbatível, mas... Mas acho que o Brasil manda muito bem de cosplay. Os Estados Unidos tem muito cara empolgado e dedicado também. Às vezes mais Pode do que crer. Aqui. E mas com mais facilidade de obtenção de material. Mas assim. Talentoso é outra história. É que tem uns caras que são muito dedicados lá. E aqui também, mas é que... É que é mais difícil ser dedicado, né? E é mais fácil você aparecer lá. Sim. É muito mais fácil você aparecer lá do que aqui. Aí na Comic Con você encontra uns caras assim absurdos. Principalmente aqueles caras que gostam daquela parada... Como é que é? Eu esqueci o termo. Punk. Steampunk? Steampunk. Puta merda, cara. Como os caras são bons. Eu vi um centauro que mexia as quatro patas assim, e andava no meio do evento. Nossa. Super difícil de se locomover. Eu vi o ano passado que eu fui, também tinha uma equipe profissional de maquiagem fazendo alguns cosplays. Eles pegaram o Coringa do novo Batman, que é aquele Batman desenhado pelo Capullo, que ele cola a pele de outra pessoa na cara dele. Perfeito, velho. Só que aquilo não era... não podia falar que aquilo era um cosplay, porque foi feito por maquiadores profissionais, era todo um lance diferente. Aquela aranha do StarCraft lá, eu não sei o nome daquela porra. Do StarCraft? É, que fez puta sucesso também, começaram a soltar umas fotos de uma mina que tava com aquela aranha. Ah, da Kerrigan. Kerrigan. Ela mesma. Perfeita. Ah, tá. Maquiagem feita por um estúdio profissional de Hollywood. É, foi então, feita foda, na hora. Tem que estar, né? Eles têm pessoas trampando especificamente com isso. Pessoas trampando, né, pra isso, pra mostrar, sabe? É, foda. É outro nível isso. Você chegou em evento de anime, Falcão? Então, eu falei, eu fui nesse do... Não, eu fui em mais alguns, mas sempre foi meio esporádico. Foi muito assim, ô, o que tá rolando hoje? Ah, tá rolando tal evento. Ah, vamos aí, sabe, assim. E aí passa, tipo, porque era baratinho, tipo, os ingressos, normalmente. Mas quanto você entrava, cara? É, então. Aí você dava uma olhada, comprava uns mangá mais difícil de encontrar normalmente, comprava uns negócios e tal, e, tipo, ia embora, assim. Mas é, eu fui, cara. Eu curtia muito ficar perto dos palcos de cosplay pra ver a galera se apresentando. Porque, tipo, é diferente você ver eles andando, tipo, eles se apresentando, tipo... com aquela vontade, tipo, eles, aquele é o momento deles mesmo e tudo mais. 90% né? Seja pura vergonha. Sim, né? Sim, total. E também, cenário. E cenário. E voz dublada. Sim, né? Sim. Hoje mas em dia, acho que eu sou o único que continua indo, quer dizer, eu comecei mais tarde, mas, anyway, tipo, desde... Acho que desde... Teve uma época, assim, eu comecei em 2008 non-stop em todos os 6 eventos que a Yamato fazia aqui em São Paulo. A gente se tornou numa balada que tava dando Mup de graça. E sorvete. Ah, e Mup, né, cara? Não, Open Bar de Mup. Qual foi o... Não sei se foi Anime Friends, que foi aquele no Belém, que eles estavam dando aquele sorvete coreano maluco muito bom. Melona. Melona? E a gente tava no meio, começou uma balada coreana com o maluco lá, 5 horas da tarde. Eu falei, Dogão, tô dando sorvete lá no bagulho. Aí, pera, não fui eu, não. Tio Bigman, você tava assim, cara. Você era o mais alto do rolê, velho. Era muito fácil mas de encontrar lá. É, isso é fácil, Dogão, ser mais alto do rolê. Eu sei que você não lembra de mim, pera. Mas você tava... Ah, não, foi no... Do Bigman. Que evento é aquele? Friends, 2012. Que foi no Belém. Isso. Então esse evento aí, eles estavam dando melona, trombei o Dogão numa festa karaokê K-pop lá, de aí, fim de evento. É, era o K-pop Cover Challenge. Pode crer, eu tava fotografando uma amiga lá. Eu lembro disso. Ela pediu as fotos que eu nunca entreguei. Foi naquele evento onde eu provavelmente vi o melhor cosplay que eu já vi ao vivo até agora. De quem? Que é a Lola. A Lola é caprichosa, é tipo a top de cosplay, assim, tipo... Pelo menos de roupa ninguém bate ela. Acho maneiro, acho maneiro. E ela fez de um monstro de um dos capítulos do Diablo 3, que era uma aranha. Tô ligado. É incrível aquilo que ela fez. Que doido. Animal. E aí, tipo, teve essa época que eu ia todo anime, todos os dias, todos os dias do evento de anime. E aí eu já tô naquela fase um pouco mais, tipo, agora eu vou só nos 3 grandes. Sim. Friends, o Ressaca e o Dreams, não tem mais com. Sim. E aí eu vou só no fim de semana. Antes eu conseguia, tipo, indo até no meio das semanas. Pode crer. É engraçado que as últimas vezes que eu fui foi a trabalho. Isso que é engraçado. Tipo, nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas foi a trabalho. Porque sempre tinha... Acabavam misturando coisa de game. E ultimamente mistura muito, né? A gente foi no Anime Friends na palestra. Passado? Na Game... SP Game Con, não era essa? Foi em 2012. Isso foi em 2012. Não, a gente foi entrevistar os caras da Coreia. Up lá. Foi em 2013, foi. Então, exato. Que aí já tá tudo misturado. Foi Anime Friends lá, não era? Anime Friends foi. E aí já tava tudo misturado. Essa é uma coisa que eu faço questão, assim. Tipo, eu não vou pra trabalhar em eventos. Sim. Tipo, não. Eu já trabalho com videogame. Eu já fodo parte do meu hobby trabalhando com videogame. Vou zoar o resto. Mas tem uma coisa em evento de anime... Pra mim, assim, que tipo, eu gosto de ir porque ele meio que renova a minha vontade de ver anime. Sim, com certeza. Tipo... Aliás, toda vez que eu vou em evento de anime, eu tenho vontade de voltar a fazer cosplay, cara. Sério. Então, aliás, inclusive, vocês foram jurados de cosplay. Nossa. Quando que foi ou isso? Ou se fomos. Muito tempo, muitas vezes. Conta essa história. Já brigamos muito, não entre nós, mas entre organização e coisa e tal. E os cosplayers. Já fomos muito odiados. Sim. Já demos uma catota de nota pra um cosplayer que a gente já. Não pode nem tem lembra que cosplayer que era. Falaram uma vez que eu dei muita risada, esses dias eu contei pra minha menina, ela rachou de rir também. Do time de futebol que vocês tinham, chamado Os Hokages. The Hokages. Okay. Tinha nego querendo comprar a camiseta que a gente pagou, sei lá, R$40. Tinha nego querendo pagar R$300 a camiseta. Tipo, de futebol cosplay, basicamente. Assim, é porque assim, contexto. Vamos lá. Por favor, foi muito bom. No primeiro anime Friends, por algum motivo, ia ter um campeonato de futebol de salão. Não era no Anime Friends. Foi no Anime Friends 2003, foi no primeiro Anime Friends. Certeza, certeza. Tá bom. Ok, ok. Confia em mim. E aí, é verdade, ia ter vários times, ia ter time da JBC, time de várias editoras, não sei o quê. E sei lá por que caralhos d'água. O Anderson não foi caralhos d'água, foi o Anderson que quis que a gente jogasse. É, não. Supostamente a gente jogava bola naquela época. Tem um camarada nosso que não, tipo, super não, eu jogo bola, sou não sei. A gente foi jogar bola em Diadema já, vestido de super campeão. Nossa. A gente não só foi jogar bola em um evento de anime em Diadema. Como o time acabou antes de quando ele. Não, não. Tá bom, ok, eu que depois. Como pra chegar no evento a gente seguiu um carro sem. Não, você misturou as histórias. Esse foi de Diadema. Então, Diadema. Ah, tá. Ok. Eu pensei que você tava voltando pra outra história. Não, não, não. A gente seguiu pra chegar no evento de Diadema, a gente seguiu um carro que não tinha. Chassi. Não, só tinha chassi. Só tinha. Eu falei, cara, tô perdido. Como eu faço pra chegar na rua X aqui em Diadema? Me segue aí. Me segue aí. Depois de 5 minutos seguindo ele, os moleques no carro. Velho. Sério, você tá seguindo um chassi? Um chassi com motor. Não, não, o cara é brother. Sério. No meio de um pico mó nada a ver. Não, foi tenso. A gente passou numas quebradas que aí eu comecei, puta, acho que vocês tinham razão. Fudeu. Mas a gente jogou super bem. Jogamos. Chegamos bem, jogamos bem. Esse não perdemos. Era o derrocado. Não. Esse a gente tava com camiseta branca e colou uma bandeirinha do Japão no peito do lado e esquerdo. E colamos o sufite com o número. O sufite com o número atrás. Pô. E o número do personagem de Capitão Tsubasa. Não deu tempo de fazer o resto. É. Mas em 2003, demais, esse camarada nosso queria porque queria jogar na porra do campeonato. A gente até treinou. Quantos anos vocês tinham mais ou menos? 2003, só pra contexto. 2003, ah. Foi há 11 anos. Eu não sei fazer conta. Eu tinha 19. Então eu tinha 20 e poucos. É. 22, talvez. Pode bom, crer, vamos jogar. Tem que fazer um time. Todo mundo tava pirando em Naruto na época. Tinha acabado de virar anime, velho. Acabado, assim. Pode crer. E a gente tava lendo o mangá, tava no capítulo, sei lá, volume 12, 13. É. A gente, puta merda, vamos ter que fazer. E a gente aí ficou, cara. E ficou uma boa camisa, cara. Ficou uma camisa louca, eu tenho até hoje. Mas e como jurados? Como foi isso? Como jurados. É, fechando o parênteses do parênteses. Observação. A gente foi jurado, foi bem zoeira, né? Foi bem de zoeira. Que foi no carnaval da Animangá. Foi um evento que a Animangá criou, o primeiro evento que a Animangá quis fazer e... Vamos fazer, Mambembe, ajuda a gente. A gente ajudou, foi de graça, a gente ajudou. Ganhamos os Nikuman estragado. Cara. E uma graninha. Eu não ganhei dinheiro, filho. Eu ganhei. Puta. Se fudeu. O Nagata deu uma graninha pra nós. Não ganhei dinheiro não, mano. Enfim, e a gente tinha uma galera lá, tinha muito pouca gente se apresentando, a gente deu catota de nota. Deu, tipo, foi muito. E no final quem ganhou uma menina só porque ela era original, fez um cosplay que ninguém tinha feito. É. Sério? Star Ocean. Achei foda. E cantava, a mina cantava de verdade. Vocês eu não lembro o nome dela. Tipo, a mina mais underground de todas pra ganhar isso aqui. A gente foi muito cozinha. Isso porque era de zoeira, né? O negócio. A gente olhou, todo mundo olhou e falou: bicho, só tem gente ruim aqui. É a real. Aí tinha não, tinha a menina de Digimon que tava mó bem. Pode crer. A Paula. Paola. Paula. Paula Porn. Ah, porn é outra. E tinha uma outra amiga minha que também fez. Paula Porn. É porn com I, assim. É, o sobrenome dela é porn. Oh, mano. Caralho. Gente, nossa, essa deve ter finíssima. Sofrido, viu? Mas aqui não. Não? É. Ela foi primeira dama do cosplay uma época. Ela foi primeira. Ela fez a Yuna, uma das porque Yunas. Porque o namorado dela foi um cara top do cosplay. Ele assim. Era. Ele fez o cavalo. Ele fez Odin do Final Fantasy VIII. Odin do Final Fantasy VIII. Com o cavalo. Caralho. Com o cavalo com todas as patas. É. Foi o trabalho do TCC dele. Foi. Nossa, e aí... como assim? Trabalho do TCC? Trabalho de... Ah, não sei, eu não era amigo dele na época. Hoje eu sou brother dele. Foi a explicação dele. Que ele deu, tá ligado? Tipo, não, esse mas é eu sei TCC. Que era porque pelas fotos no fotolog ele escrevia eu que era trabalho do TCC. Eu sei que ele fez na faculdade, na oficina da faculdade. Ele fez uma Gunblade de metal, velho. Caralho. E a Gunblade era louca, mano. Como assim ele fez uma Gunblade de metal? Era pesado, você não segurava com uma mão assim, ó. Você não segurava era muito com uma pesado. Mão. Essa parada é tipo... Ai, tira foto! Essa parada é tipo história de mangá mesmo, que tipo, os ancestrais sempre eram extremamente mais fodões do que os atuais, tá ligado? Tipo, um amigo nosso fez cosplay de Sanosuke em 2000 e fez o Azambatou em tamanho real, 4 caralho, metros. Caralho! E ele não conseguia ele carregar. Levou isso? Então, eu não lembro. Ele levou no carro e tipo, ficava no um teco carro de do fora, pai do Anderson. Assim, ó. Que o pai do camarada tinha tipo uma caminhonete e veio amarrado em cima da caminhonete. Aí eu falei pra ele, eu lembro do dia, eu falei, sabe o que ia ser legal você quebrar isso no palco? Ele, mano, não dá, velho. Não dá. É impossível. E era tipo, ela de madeira e tinha uma armação de madeira por dentro pra segurar ela firme, nossa, assim. E era enorme. Parecia, era mais legal que a do filme novo. É muito mais legal que a do filme novo, eu acho. Era da hora. Mas aí depois, como a gente começou a trabalhar pra Yamato, né? Pode crer. Que é a empresa que faz todos os eventos, a gente Sim. começou a ser escalado pra ser juiz de verdade, assim. Entendi. Porque entendi. Na época não existia um circuito, não existia uma sei tipo lá, uma hierarquia, não, uma organização de fato. Um conselho. Fato, assim. Sei, oh, sei, hoje sei, tem sei, um sei. Conselho, cara. É. Tipo, conselho de cosplay? Se pá, a gente inaugurou essa ideia, esse conceito, é. Mas a gente começou a abandonar, porque. Cara, tenta picuinha essa porra, velho. Todo então, mundo fala, todo mundo fala. Eu ia dar a minha ideia do que é conselho, mas é melhor não. Mas aí quando você realmente tá e sabe um de cada um, assim, mas você não tá em nenhuma, você só tá na própria e tem um monte de amigo que também participava, foi meio ruim de julgar, mas a gente julgava mesmo assim. Julgamos muitas vezes. Muitas né? vezes. Em eventos vários, eventos da Yamato. E não rolava amizade, cara. Isso eu posso dizer. É. Vi veemência, cara. Não rolava, cara. Eu vi muita Exceto calcinha. Aquele episódio, né? Do microfone no chão. Então. Aí que tá. Não era amizade. Esse é o problema. E o coordenador era namorado da menina que dropou o microfone. Aí eu só olhei pra ele assim, ó. Porque deixou o microfone no chão, desclassificado. Na hora. E a apresentação da menina foi sensacional. Todo mundo, deixa competir, bababá. Caramba. Aí dropou o mic, assim, ó. Pá. Literalmente, ela drop the mic. Literalmente, e era proibida, não era style. Você simplesmente perdia a sua vaga. E ela aí, era namorada do juiz. Do coordenador. Dropou. Eu só fiz assim, ó, olhei pra ele, assim. Olhei, aí ele fez... Deu de ombro, assim... E tipo... eu nem participei da contagem. Passa um pano aí. A gente só dava as notas. Só dava as notas e aí a galera contava. Eu lembro que uma vez eu tomei bronca, porque o espaço da nota era maior que o espaço de observação. Uhum. E aí eu dei uma nota com um monte de zero. Tipo, 8, vírgula... Aí na observação eu falei, por que o espaço da nota é tão grande? E aí eu tomei uma bronca, velho. Cusão, tá achando que isso aqui é brincadeira? Vovô Calhorda, eu tô falando. Foi tenso, cara. Foi tenso. Nunca mais eu brinquei desse jeito. Sempre fui sério depois. Louco. Mas, louco. Então, vi muita calcinha de Sailor. Vimos. A Limãozinho, quando ela nasceu, eu não conhecia ela. A gente tava no palco quando nasceu a Limãozinho. É, e era um evento no Play Center. Ele tava apresentando o evento. Como? Você apresentou? Sim, apresentou. E era um evento no Play Center. Caralho. O anime Play. Você podia andar de brinquedo e podia ficar no O preço no do ingresso, você podia andar nos brinquedos do Play Center. E era mais barato que o preço do Passaporte Feliz. Sim. Caralho. E aí eu era juiz e a menina de Sailor Moon com o vestido, tomara que caia, pulando. Limãozinho. Aí, de repente, ela pulou tanto que um peito saiu. Aí eu só disse assim, ó, pus a mão na boca, meu Deus, cara. Alguém avisa. E, tipo, foda-se pra ela, não tava ligando. Só que ela tava cantando, ela tava dublando. Quando caiu, ela percebeu e virou de costas, continuou dançando. Só que ela virou de costas pra quem? Pros juízes! Pra mim e pros juízes. Meu então, Deus, o staff inteiro viu os peitos da mina. Entendi. Primeiro um, depois os dois, porque caiu de novo e caíram os dois pra fora daí. Caralho, aí ela juntou os dois. Qual que era o cosplay? Mas ela foi profissional, de Sailor Moon. Era uma Sailor Moon, só que não era aquela Sailor Moon uniforme marinheira, era um vestido, tipo, branco, tomara que caia. Tomara que caia X. Até o pé, assim. É. Sei, sei. E... quem gosta de Sailor Moon? Mas ela foi muito profissional. Ela foi profissional, ela não foi? Parou. Ela não parou. Foi. É, dá pra dizer que ela... Foi, cara, e eu fiquei com maior dó até descobrir que ela não precisava de dó porque ela sabia o que tava fazendo. Mas é, né? Ela mandava mó bem, cara. Ela é muito esperta, velho. Ela é muito esperta. É o que eu tô falando. Mano, numa ou ela fez antes. Numa... Acho que foi depois. É, então numa... É, normalmente, nessas comunidades que são majoritariamente masculinas, as minas que aparecem são muito fodas. São sempre umas minas boludas. Porque elas têm que enfrentar um monte de marmanjo de merda, entendeu? É super complicado. É foda. É por isso. É uma plateia super... Tipo, você sobe no palco, você vai ouvir gostosa e... Vai ouvir todo tipo. Vai ouvir. Hoje em dia tá mais de boa. Então, isso que eu ia falar. Eu senti isso, que eu fui agora no Rio de Janeiro ver... Eu nem lembro qual era o nome do festival. Mas depende da personagem, né? Mas eu entrei pra ver Pokémon, o torneio de Pokémon que tinha lá no Rio, e tava rolando os cosplays, eu fiquei olhando um pouco, hoje é muito, muito mais respeitoso, e muito mais aberto, tipo, por exemplo, uma coisa que não tinha definitivamente, assim, e vocês podem atestar isso, é muito tipo, moleque gay, tipo, deixando falando sobre isso, e tipo, puta, isso é animal, sabe, tipo, não tinha isso de forma alguma. Tem bastante gay no meio. Então, na verdade, assim, sempre teve, tá ligado, é que hoje, tipo, é aceitável, tipo, até os começo dos anos 2000 era tipo uma bosta, tá ligado? Tipo, a situação hoje tá bem melhor. Hoje a gente tem meios mais velados de chamar a mina de gostosa quando ela tá apresentando. Então, tipo, todo mundo apoia. Isso não vai dar certo num podcast, mas tipo, só um instante. Hoje a gente aplaude. Sim, aplaudir com a palma da mão, assim, com as costas da mão. Entendi. Mas ainda quando sobe uma naga de Slayers, manja? A maga. Sim. Sobe uma naga, cara, os caras vão gritar. Não, é, tem umas minas que vão lá, tipo, pra ser um cosplay de gostosa. Então, é, tipo, eu não critico, acho foda. Se ela tem corpo pra isso, faça, cara. A Naga é uma mina que anda só de biquíni. Mas sei. Cara. É verdade, tipo, era meio pesado, assim, ainda mais porque a gente conhecia muita gente que participava do meio de cosplay. E era pesado, cara, tipo, ó, o nível de stalkeamento e de... Quantos caras pediam pra tirar foto? E aí abraçava e o outro que tava tirando a foto dava um zoom e ninguém sabia o zoom. Uma vez, a Mariama pegou um moleque dando zoom na foto e tirando, e quando ela deixa eu ver a foto que você tirou. Olha, ninguém só. Nunca tinha pedido pra olhar a foto que tirou. Nunca. Dessa vez, tipo, tira a foto. Aí, deixa eu ver a foto. Deixa eu ver a foto, caralho. Aí ele deixou. Então, mano, é isso que eu tô falando, tá vendo? Essas minas são muito mais foda, porque se essas minas engrossavam um pouquinho a voz, os moleques já ficavam tipo... Não, é que a Plu é especial. Ah, né? Tá. É uma ela sempre deixou muito claro que ela não aguenta essas putarias chatas. E ela chata, fazia isso, defendia as amigas e fazia sempre arrumava treta. E o namorado na época era o Guilherme. Uhum. Sempre cabeça quente, sempre acabava causando uma outra coisinha assim. Mas... Pode crer. Ah, bons tempos, hein? Fiquei até com saudade. Né? Não faria cosplay de novo, mas fiquei até com saudade. Muito bem. Você não vai estar no nosso grupo de Kuroko? E aí, cara? Pô. Não, se fosse de Slandan que eu faria. Eu faria o Mitsui. Arrancaria até um dente. Eu arrancaria até um dente pra fazer o Mitsui. Pra ser fiel. Fiel. E colocaria um de prótese. Eu realmente acho que ano que vem eu vou fazer meu primeiro cosplay, cara. Boa, cara. Sério mesmo? Eu apoio. Já passei dos 20 e poucos. Você tem que jogar basquete com a gente. Você quer acordar 6 da manhã não, pra aquilo ir era, uma zoeira. Era uma zoeira. A gente ainda não tem uma quadra. Qual que vai ser o seu primeiro cosplay, Dugão? É, Daiki Aomine, do anime Kuroko no Basquete e tal. Louco. Que é um mangá que tá fazendo muito sucesso. É muito legal. É Capitão Tsubasa, tudo de novo. É, só que com basquete. É, sim. Eu tô ligado. E superpoderes, assim. Muito bem. Esse ano acho que vendeu mais volumes do que Naruto. Caralho. E tá acabando. É que você não lê. Não. Posso falar. Tá acabando. Que louco. Mas muito bem. Cara, se deixar a gente ficar contando história de evento de cosplay pra sempre. A gente vai eterno, né? Vamos adiante. Eternizar nessa Brasília, vamos. Vamos adiante. Uma pequena pausa e a gente já volta. Estamos de volta ao Navio Pirata número 20 para aquele momento. Sim, aquele momento. O momento... Nipônico surpreendente. Sim. Em que eu falo de coisas desse país maravilhoso que é o Japão. Aquele momento. Momento da surpresa. Pois é, e para seguir a temática do programa de hoje, o momento do Ningusangue de hoje é sobre mangá. Aê, louco! Que é uma notícia que rolou essa semana de que tem um site, uma organização, uma coisa assim, que chama Oricon. Que tem rankings de todo tipo de coisa, de mangá, de discos, de filmes, enfim, de tudo que você imaginar. Pode crer. E saíram os números do primeiro semestre de 2014 de várias coisas, inclusive de mangá. Uhum. E pela primeira vez em 5 anos, um mangá superou One Piece como mais vendido em um semestre. Caralho. Qual? E foi Shingeki no Kyojin. Lógico, né, cara? Blockbuster de tudo, né, cara? No primeiro semestre de 2014... foram vendidas mais de 8 milhões de unidades de Shingeki no Kyojin. Puta volumes, que me pariu. De volumes. 8 milhões? Contra 4 milhões de One Piece. Mas é sempre quando eles medem isso, são volumes únicos, certo? São volumes únicos. E qual volume era? Você sabe? Não, tipo, eu não vi qual era o range de volumes que eles pegaram. Ah, tá. Era uma estimativa mano, em cima de... 8 milhões? 8 milhões de unidades de volumes de vários números. Eles pegam, tipo, o range de volumes lançados entendi. Em 6 meses. Entendi. De todos os mangás. Shingeki no Kyojin ficou em primeiro com mais do dobro de One Piece. Caralho. E nenhum mangá passava One Piece desde 2009, assim. Nossa. Em termos de vendas. Nossa, que insano isso. Pra ver a insanidade que tá o sucesso dessa porra no Japão. Cara, e agora que chegou nos Estados Unidos, tá bombando. Foi pro Netflix agora, né? Sim, sim. No Netflix americano. Cara, o que eu vejo agora de gente que eu sempre segui e tal, de gringo que eu sigo, todo mundo falando, não, descobri esse negócio novo, tal. Eu tipo, mano, tá todo mundo pirando nessa porra. Tá, cara, tá. O começo dessa série é muito bom. Eu não saí dele, infelizmente, preciso assistir o resto, mas o começo dela é... E o fato curioso é que, quanto mais o mangá avança, mais feio ele fica. Cara. Sim, cara. É o contrário, sim, né? Cara, é muito... Tá muito feio, velho. Tipo, desenhando tá feio, pelo cu do cara, velho. Cara, os capítulos mais recentes não parecendo tipo fanzine, nossa, tá ligado? Nossa, é bizonho. Tá foda. É tá muito tá feio. Foda, tá muito e feio. E aí mesmo. O ranking do semestre ficou... Shingeki no Kyojin em primeiro lugar, One Piece em segundo, Kuroko no Basket em terceiro, Naruto em quarto e Mag em quinto. Ah, Mag? Eu nunca li Mag. É, eu nem quero. É bom? É um Harry Potter japa, não é? É baseado nas Mil e Uma Noites. É. Olha só. Pode crer. E ele vai ser publicado aqui no Brasil, né? Vai, anunciaram que vai. Fazer aqui. Mais um que ultrapassa Bleach, né? Tipo... Bleach vai ficando, Bleach, vai ficando. Já veio o Toriko, já veio o Mag, vai tudo passando Bleach. Vai, cara. Cara, que insano isso. Né? 8 milhões é muito impressionante. É muita coisa, né? Caralho. Eles estavam falando esses dias o primeiro volume do spin-off do Levi, que é um dos personagens. Sim. Ah, vai ter, né? Saiu o primeiro volume lá e na primeira semana vendeu um número ridículo, assim, que eles falaram, tipo, nenhum spin-off nunca vendeu tanto. Cara, inclusive, acabou... Esse personagem é insano também, né, cara? Acabou, fizeram, acho que, 2 reedições. Caralho! Porque acabou, esgotou. Maluco, cara. Sim, o bagulho é surtante, assim. Cara, é combinar Lost com coisas gigantes e dramas japoneses, né, cara? Tipo, conspirações de Lost. Mangás... Do top 5, quase todos estão no Brasil, né? Shingeki tá, One Piece tá, Naruto tá. Kuroko vai começar a ser publicado pela Panini, anunciaram esses dias, né? E o Mag também vai começar Pela JBC. Pela JBC. Ah, louco. O cara tem muito mangá saindo do Brasil. Que é ridículo. Fita. Não, tem coisa pra caralho, cara. Você cola na banca, tem tipo uma sessão de mangá monstra, tá ligado? Você faz todas as bancas. Não dá pra acompanhar, tipo, tudo que sai, assim. Essa. E foi caralho. Isso. Caralho. Nossa, surpreendente, cara. Surpreendente demais, cara. Surpreendente, cara. E ainda mais agora que o One Piece vai entrar num hiato rápido porque o Oda tá doente de novo. Nossa. Vai ficar 2 semanas... Ele vai operar e vai ficar só 2 semanas sem trabalhar. Caralho, tipo... Mano, qual o problema desse cara, velho? Ele tá com alguma coisa na garganta. E vai operar e vai, tipo, ficar 2 semanas. Aí alguém da Jump falou, você precisa usar sua garganta pra desenhar? Tive certeza, né? Caralho. E era isso. Tenso. Obrigado, moça. Pô, eu fiquei surpreso, muito cara, de novo. Cara. Novamente. Louco. Mais uma pausinha e voltamos para aquela parte que você bode derrete na sua boca. Curto muito essa parte. Pergunta! Para o equipe do Navio Pirata e os nossos convidados especiais dessa noite. Sim. Pedro Falcão, por favor. Oh, belas perguntas, eu diria, hoje, hein? Estão de parabéns, viu? Estão de parabéns, cara. A galera ficou com o Blue Balls da semana passada, né? Uhum, certeza. Faz sentido. Eles pegaram e mandaram esse acumulado de perguntas. Tanto que, a primeira pergunta é uma pergunta muito sincera, honesta, curta, rápida e fácil de se responder. Que foi o Raoni Marques que ele mandou. Firmeza? Olha, firmeza, cara. Digo mais, firmeza total, cara. Firmeza total. Mais anos se passando. Produtividade na quebrada. Tink, tink, tink, né? Tling, tling, tling. Muito bem. Agora outro aqui. Carlos Pivoto, pivotinho que eu conheci no grande Rio de Janeiro. Garoto, agora, grande garoto. Pivotino. Rodízio de pizza e pizzas com sabores menos convencionais, como as doces, são brasilidades bem aceitas. É real, sim, é verdade sim, mesmo. Sim, fato. Eu não gosto de sushi. Doce, cara. Você não gosta de sushi doce? Nunca. Não, mas espera, mas pizza. Pizza de boa. E o Pivoto quer saber aqui, vocês topam ser meus consultores no vindouro negócio de rodízio de omelete? Porra, mas lógico, cara. Com certeza, pode chamar Chama nós. Chama nós, que a pirataria toda cola em peso. Com certeza, cara. Rodízio de omelete ia ser louco. Eu iria fácil. E vocês assinam o Crunchyroll ou assistem anime na pirataria? Já que estamos falando Crunchyroll disso. Crunchyroll não, mas pirataria sim. Eu faço as duas coisas. Tipo, Crunchyroll um pouco de cada, né? $5 por mês, eu posso pagar $5 por mês, mas sim. Eu baixo porque eu sou quality fag. Né? possível. Isso que é foda, guardado, né? Assim, o Crunchyroll não tem uma qualidade muito foda, assim, de... Não, tipo, quando os caras... Muita gente baixa o stream do Crunchyroll e pode aplica uns efeitos que deixa mais bonito. Entendi. Mas é um bom serviço, tem coisa pra caralho. Sim, é ótimo. Saem as coisas rápido e tem muito simulcast, né? Tipo... E agora você faz tempo pra lá agora, então é Mas tipo, 2 horas depois que saiu no Japão já tem traduzido. Caralho, pra você ver, tipo, que fita, cara. É bem legal. Bacana. Felipe Dottori. Por que num mundo onde existe One Piece as pessoas insistem em Naruto? E com o retorno de Hunter x Hunter na semana passada, preciso perguntar. Alguém tá entendendo alguma coisa? Que verborragia, bem o que você falou, realmente, né, Dodô? Acho que do Naruto, acho que eu dei a minha versão mais cedo, porque a gente continua lendo. É uma questão mais de hábito do que qualquer coisa. Estocolmo. Melhor descrição, cara. E de Hunter x Hunter, que vocês estão achando? Hunter, só você eu, não, eu tô uns capítulos atrasados desde o hiato anterior. Eu, tipo, ah, whatever, ele vai parar logo. Né? Tipo, você não acompanha tanto. Muito bem, Marcos Vinícius Lima Martins. Dado o sucesso da Supergiant com Transistor, quando é que uma desenvolvedora deixa de ser independente? Interessante isso, né? Olha, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Esse conceito indie é tão meio... Exato. É que ficou que nem música, tá ligado? Tipo, não existe bandas indie que são independentes de fato. Tipo, virou um gênero, tá ligado? É. Eu acho que tá acontecendo a mesma coisa com o jogo agora também. Tipo, tá mais sendo um gênero, provavelmente, que descreve jogos que estão... Isso que é engraçado. Um pouco se fudendo, assim, de um certo modo pra tipo... hipervendas, se importam mais em fazer alguma coisa tipo original e diferente e bacana, tá ligado? Eu não sei como foram as vendas do Transistor, eu imagino que tenham sido boas, mas eu acho que assim, se for pensar em independência no sentido de, eles não precisam responder a alguém superior, aí eu acho que tipo, isso mantém, entendeu? Sim, eu acho que isso faz sentido, tipo, eles têm a liberdade criativa deles, certo? É um estúdio com 6 pessoas, eu acho. Eles são bem pequenos. O Supergiant eu acho que até tem mais gente, mas eles são pequenos mesmo, né? O Kojima é indie. só no Twitter. Mano, só no Twitter. Então, exatamente. Só com comidas. aí ele é indie. O puto responde alguém, filha da puta? Ele escreve o que ele quer? Ele responde se você chama ele de diretor. Olha só. Diretor Kojima. Você chama ele de diretor. Senhor diretor nobríssimo. Mas entendeu? Eu acho que, contanto que você tenha liberdade criativa e não tenha que responder pra alguém e tudo mais, e tipo. Eu acho que tá valendo. Isso leva a coisas estranhas, como, tipo, a Valve é um estúdio indie, tá ligado? Porque eles não respondem a ninguém, sim, eles não têm ações na bolsa. Sim. Só calhou deles terem uma loja extremamente lucrativa, eles são podres de ricos. Exato, exatamente isso. Diogo Tamashiro. Qual seria o stand de Jojo de vocês? Qual o preferido aí? E aí, cara, aliás, eu acho que não é nem o preferido, é qual seria os nossos, né? Tô explicando, o que é o stand de Jojo? O stand antes? É um negócio que surgiu na terceira parte de Jojo, que na verdade é um meio que um espírito protetor, entre aspas, que surge de dentro da pessoa, assim. Persona é inspirado nele? É, 100%, com certeza. Inclusive, Persona 4 é um copy-pasta da parte 4 de Jojo, cara. Caralho. É verdade. É tipo um copy-paste da parte 4. Caralho, é muito real. É igualzinho. Mas é tipo, é meio que a manifestação corpórea do poder que a pessoa tem. Assim. Entendi. Tá. Qual que seria o de você? Ah, não sei, cara. Eu não sei o meu stand, eu não sei o meu poder, mas eu sei a minha pose. E vocês não podem ver agora porque tá gravando. Mas eu teria uma pose, Explica isso, explica uma pose. Não, eu quis fazer isso porque... porque tem uma escapatória. Não, aqui não tem escapatória. Sei lá, mano. Mas é uma coisa interessante, pelo menos vai... Porque os nomes de stand normalmente tem a ver com algum nome de música ou de banda ou de artista. Então pelo menos pode pensar nesses termos, assim. Uh-huh. Tipo, numa música pra te representar, assim. Sim. É, e aí? Olha, eu tenho uma, então. Eu não assisti de hoje, então... Eu tenho uma. A trilha sonora do filme Debi Lloyd. mas é uma das melhores trilhas sonoras que tem que ser uma música só. Porque a banda é Gigolo Aunt, eu acho que não fica legal. Mas a música é Where I Find My Heaven. E meu poder, cara. Não sei. Difícil, cara, que tem uns poderes tão absurdos. O Jojo é muito doido, né? Os poderes. Mas uma vez eu criei um stand, tipo, eu tava pirando em possibilidades de poderes bizarros pra Jojo, e eu cheguei a uma conclusão. De um stand chamado Sounds of Science, baseado no disco do Beast Boys. Pode crer. Com esse nome. E o poder dele seria rearranjar, tipo, moléculas das coisas pra virar outras coisas. Tipo, transformar vidro em areia. Isso é legal, hein? Isso é tipo, louco, qual é o nome disso? Rearranjar a molécula das coisas. Não, tem um nome em química disso, que é rearranjar. Tipo, uma transmutação. É, assim. Tipo, rearranjar moléculas. Tipo, plágio da Marvel. É que tem um poder do Homem-Aranha que ele cata uma hora. Aquele poder do universo lá, o Capitão Universo, sei lá. Ele tem uns poderes que ele transforma coisas. Pode crer. Atira a teia e transforma a teia num outro bagulho. Caralho. É tipo isso. É muita apelação, velho. Pôs o Hulk em órbita. Caralho. Pôs o Hulk em órbita é foda, né? Enfim, próximo, vai. É uma combinação alotrópica. Olha só, alotrópica. Muito bom. Wikipédia neles, mano, isso aí. Combinação alotrópica, muito bem. Vamos lá, Ronaldo Campello. Dougão, como é ser brother do Kojima? E o que vocês acharam da Konami liberar para um grupo de fãs fazer um remake do primeiro Metal Gear? Gente, que história é essa? Não tava sabendo disso, não. Mais empresas deveriam fazer isso? Bom, primeiro, como é ser brother do Kojima? Conta aí, Dogão. Como é que é ser, mano? Pô, é muito da hora, cara. Ele toma umas brejas meio estranhas e tal. Mas pelo menos ele come umas food louca, né? Então, aliás, vale dizer que ele... Você acha que ele, tipo, simplesmente saca o iPhone e bate foto do que ele tá comendo? Não. Ele tira foto com uma máquina fotográfica. Caralho. E passa pro telefone por Bluetooth, provavelmente. Porque, ele anda com uma maquininha, assim, pra tirar foto da comida. Faz sentido. Faz sentido. É por isso que ele é o diretor. Até nisso ele... E do Metal Gear, eles falaram, acho que anteontem, que eles vão... Que eles liberaram um grupo de fãs pra fazer um remake do primeiro Metal Gear do MSX, não o Metal Gear Solid. Ah, tá. Pode crer. Tipo, na verdade, é meio que um mod do Alien alguma coisa, da Valve. Eles estão usando essa engine. Não é feito do zero. Então é tipo, quando não tinha muito o que perder. Deixa os caras, tipo, não vai ser que nem a escrota, que nem a Square. Escrota, e também os caras são burros, né? Porque eles sabem que ela é escrota, aí o projeto tá 99,8% completo, e eles falam, falta só um pouquinho, ó, um trailer aqui. Aí a Square vai lá e não. É foda isso. Tudo bem. Renan Luna, na opinião de todos, devido ao adiamento de vários jogos esse ano, vocês acham que foi uma merda pra nova geração? Cara, eu acho que foi menos empolgante do que as pessoas estavam achando, assim. Mas, tipo, eu conhecendo já, com o tempo, assim, né, de games já, porra, dá pra saber que essas porra tudo ia atrasar, tá ligado? Sim. Tava com um cara que ia atrasar. Tava falando isso ontem pra alguém que era, tipo, pega qualquer geração. O primeiro ano de console é sempre promessa e o avalanche de jogo bom vem no segundo ano. Exatamente. É sempre assim. Isso é super comum mesmo. Mas realmente, né? Tipo, eu acho que eu sinto um pouco que ainda existe uma certa resistência pra chegar, pra, tipo, se entregar completamente pra nova geração. Muito provavelmente porque a última foi muito boa, né? Tipo, vendeu unidade pra caramba, tanto do Xbox quanto do PlayStation. Então é natural que exista essa certa resistência. Muito bem. Elton Pedroso Correia mandou. Joguei com o Chespin em Pokémon Y. É Chespin que fala mesmo o nome desse Pokémon? Pode ser. Agora, né? Ponto de vista. Em Pokémon Y, foi lindo derrotar a Elite 4 com meu pequeno crescido Castanhola. Castanhola é foda. Por isso, pergunto para os senhores. Chespin, Froakie ou Fennekin? Froakie, né, cara? Froakie. Froakie é um fucking... Vira um fucking ninja que usa a língua como cachecol, tá ligado? Se você ver a primeira... Só contar a primeira evolução, acho que o Fennekin talvez seja mais legal. Sim, no geral, o Froakie é... Froakie. Sem dúvida. Pelo amor, né? Ninjas, cara. Ninjas. Sempre ganham, né? Richard Serikawa. Era Ricardo, acho que o nome dele até semana passada mudou. Agora no Facebook. Virou Richard. Tá jogando ninguém aqui. Exatamente. Se vocês fossem responsáveis por um novo jogo de luta, qual seria o tema e a principal mecânica do jogo? Nossa, que pesado isso. Caralho, que treta responder. Principal isso. Mecânica e o jogo e o Shoto principal. E o Shoto principal jogo. Também. Tem. Qual que seria pra vocês? Eu faria um jogo que o principal não fosse um Shoto, assim, de repente. Um personagem de agarrão, um personagem de close, que nunca tem, com bastante esquiva. Eu gosto, acho mais técnico. Eu não consigo pensar em fazer um jogo de luta novo sem pensar em querer reviver alguma série da SNK. King tá of Fighters, The Last Blade. Eu concordo exatamente. Não, Ultimate Heroes, pelo amor de Deus. Ou tipo Last Blade, ou Garou, King of Fighters, porra. Samurai Shodown. Bolar mecânicas para um King of Fighters novo, eu bolaria, de repente. Sim, sem dúvida, cara. Mas um jogo do zero. Triste agora. Sempre. Deprê, né? Bateu uma deprê, cara. Uma badzinha agora, assim. Obrigado, Richard ou Ricardo. Você deixou o deixou todo mundo deprimido. Valeu. Acabou o rolê. Ives Aguiar, nosso querido portuguesinho. Já que temos o trio parada dura dos jogos de lutinha, aqui vão algumas perguntas. Hype do Ultra Street Fighter 4. Já jogaram? Estão empolgados? Qual é disso aí? E aí? Cara, eu não tô com muito hype pro jogo, não, pra ser bem sincero. Assim. Eu também não. Sim, eu quero jogar, jogamos já um pouco e tal, mas eu tava tipo, caralho, Hyper Ultra Street Fighter, não sei o quê. Street Fighter novo é legal. Assim. É sempre legal, né? Eu realmente acredito que essa é a última versão, até porque esse jogo tá velho já. Eu tô empolgado, sim. Tipo, parece que eles finalmente encontraram um equilíbrio ideal para os personagens, pelo menos por enquanto, né? Até alguém descobrir que a Kami é melhor que todo mundo de novo. Isso acontece em todo Street Fighter. Já descobriram que o Messiah Kick X do Rufus é tipo OP pra caralho, né? É absurdo. Mas eles provavelmente, eu acho que eles adiaram a versão retail pra agosto pra eles poderem lançar outro patch ou alguma coisa do tipo. Pra dar uns tapas. E eles têm uns negócios, uns sistemas novos, o Red Focus parece legal. Pode crer. O Daigo tá jogando de Evil Ryu, que é incrível. Também. Sério? Que louco. Que louco. Da hora. Ele mandou mais duas perguntas. E esse Mortal Kombat Jason X aí? Caralho. Ué, Mortal Kombat, né, cara? É que até agora não mostraram nada de verdade. Só mostraram, tipo, o CG lá. Então, não tem. Um trailer com rap. Wiz Khalifa, o que, que tem a ver, Wiz Khalifa, né, mano? Nossa, que foi o Wiz Khalifa. Cara, mas vamos pensar que é melhor o Wiz Khalifa do que dubstep, né, cara? Ah, sim. Passou do... Cansou do... A galera passou pra próxima aí, né? Não, pelo menos isso, cara. Eu sei que foi uma CG, mas a combinação dos golpes tradicionais de uma luta, de um combate com aquelas magias, aquelas coisinhas e tal, se eles conseguissem incorporar isso na jogabilidade, tirando aquele coisa travada de jogo 3D, sim. 2D, dando um pouco mais de mobilidade, ou tirando a mobilidade, mas entregando mais, sei lá, mais humanidade para os golpes dos bonecos, assim, de repente vira, né? Viraria um jogo legal. Ainda ia manter a mecânica própria, ia ser um jogo que não ia ser um jogo feito em cima de uma receita oriental, ia ser uma coisa exclusivamente ocidental, seria um bom concorrente no mercado. Eu acho que o Mortal Kombat 9, entre aspas, é um jogo de luta competente. Pode crer. Ele é honesto, tá ligado? Uhum. Esse 10, eles podem pegar isso e fazer, tipo, vamos melhorar, virar um jogo de luta parrudão, assim. Pode crer, seria ótimo, seria excelente, cara. Faz sentido. Eles pegaram, mesmo. Tipo, eles também fizeram umas coisas boas no Injustice. Sim. Então, tipo, se eles juntassem o que eles aprenderam nos dois, daria um jogo. E é interessante porque eles realmente estão aprendendo, né? Tipo, tu viu DC versus Mortal Kombat, que era horrível. Mas, tipo, jogava, beleza, dava pra dar uma brincada só pelo fetiche de ver os caras do Mortal Kombat dando um soco nos caras da DC. Aí veio o Mortal Kombat e o Injustice. Deu pra ver que teve uma clara evolução, né? Eles parada, experimentando assim, com apertar pra trás pra defender em vez de... Então. Interessante. E a última pergunta que o Ives mandou. Sou o único com hype mega considerável pro Persona Arena 2 que tem o top tier Korotia? Cara, eu gosto muito de Persona Arena, cara. Então eu tô curioso pra... Sim. É perigoso ficar empolgado pra um jogo de luta Dark System Works. Sim. Porque ele vai ser muito parecido com o anterior. Sim, entendi. Tem esse problema. BlazBlue tem esse problema, Guilty Gear sempre teve esse problema, Persona aparentemente tem um pouco desse problema. Pode. A desculpa da Arc é que eles estão avançando a história, então o jogo pode ser igual. Você quer ver o resto da história? Tá aí, ó. Mas sim, cara, tô bem curioso, porque eu gostei muito do Persona Arena, o primeiro, assim. Então, vai poder jogar com um cachorro. Porra, com então, certeza, tá, cara. Fucking cachorro. Beleza. E essas foram as perguntas do Ives. Muito obrigado, Ives. Diogo Barbieri manda a próxima. Dogão, você acha que o rumor Project Beast é legítima a parada? E ele é o que você mais quer ver na E3? Cara, já vazou até videozinho do negócio. Tipo, não existe um fake tão elaborado assim. tipo, não chega a esse ponto. Então é real, sim. Eu não sei se eles vão mostrar na E3, mas é real. Existe. É da From Software, provavelmente é exclusivo pro PS4. Louco. Agora, se é o que eu mais quero ver na E3, eu acho que sim. Isso junto com Final Fantasy XV, que é o que eu sempre mais quero ver na E3. Guilty Gear, filha da puta. Aqui, Guilty Gear já é realidade. Guilty Gear eu vou jogar, tá ligado? Pegou no âmago ali. Guilty Gear já foi lançado, inclusive, nos arcades lá. Então já... Eu já joguei Guilty Gear. Então, pô. Vai voltar aqui, metade da galera vai ter jogado já. Tô morrendo de inveja. Só quero jogar essa porra aí, só. Pô, esse vai ser louco, cara. Eu vou correr pro stand de sei lá quem pra jogar isso. Louco. Ricardo Filho, para os nossos convidados, quais os ingredientes para o omelete perfeito para vocês? Vamos lá, cara. Porque se vocês não sabem, existe uma certa tradição que se arrasta desde do Amigos do Fórum, que é de omeletes. As pessoas, não sei de onde veio isso, mas as pessoas curtem muito omeletes aqui no navio. E a gente queria saber qual é a receita mais da hora de omelete que vocês já comeram ou que vocês sonham em um dia comer. Olha, eu acho que eu nunca comi um omelete fora do tradicional. Do assim. Tradição, né? É, só com uma folhinha verde ali. Pode crer. Às vezes um presuntinho no meio, só assim. Eu não conheço esse mundo dos omeletes exóticos. Omelete gourmet. É. Eu acho que um legal seria com carnes, queijos, ervas. Ó. Oh. E oh. Aquela parada do takoyaki. É o famoso tudão. Porra, tudão. Sem tudão. Cebola. Sem cebola. Tudão. Cebola fode o rolê. Tem tudão, omelete tudão. Muito bem, muito bem. E para todos da Nau aqui, se pudessem ter um legume ou fruta como melhor amigo, qual seria? Palmito. Palmito. Uma laranja. Laranja, eu curto laranja. Manga. Eu acho que uma melancia, aposto que uma melancia ia ser muito gente boa. Eu vou explicar o porquê do palmito. Tá. Porque se alguém tentar comê-lo cru, e vai pegar botulismo não, e não, não. Olá. Só se tiver zoado. Não, mas cru não pode. Pô, sei lá, mano. É, às vezes pode, às vezes não. É, se tiver em conserva, tudo bem. Se tiver em natura, se pegar um palmito palmitão. E tirar do chão e morder, você nunca morre. Ou seja, nunca morda os seus amigos, né? É. Essa é a... Como é o nome daquela fruta que as minas estão comendo pra caralho que emagrece? Você quer emagrecer, Jeff? É não, isso? Não quero emagrecer. Que nome dela em inglês é legal, é Dragon Fruit. Ah, aí eu queria é louco isso daí. De BFF. Louco. Várias minas querendo o meu telefone do meu brother. É, né? Louco, louco. E você, Dougão? Uma mexerica. Olá, uma cara. Mexerica. Muito bem. Eu concordo, cara. Foi fonte de vitamina C essas porra aí. É bom, cara. Louco, louco. E ela cheira bem, né? Tá sempre do seu lado. Total. Muito bem. Legal. Thiago B. Santos, é errado fazer omelete com ovos de codorna? Não muito pelo errado? Contrário. É, quem então? Diz que é errado nessa porra? Não entendi muito por que pelo contrário. Tipo, de igreja do omelete, você acha que a gente faz parte? Qualquer porra, seu ovo tá fazendo. Tá mais, filho. É. Exatamente. Não, mano, é sussa, é de boa. É de boa. Inclusive, ele é mais calórico do que normalmente o ovo tradicional de galinha. Afrodisíaco. Ele é um afrodisíaco, você pode arquelizar a noite inteira. Exatamente. Exatamente, mas é muito saboroso. É um gosto forte, né? É um gosto para pessoas que têm gostos fortes. Fortes. O Igor Henrique também mandou duas perguntas. Convidados e Mucioli, qual anime vocês indicariam para a pessoa que está mais próxima a você durante a gravação? Oh, meu Deus. Puta. Que? O Fernando, eu não posso indicar nada. Não, vale o Jefferson me indicar alguma coisa. O Dogão indicaria o Rononno Tenkousei. Dois capítulos. Dois capítulos? É The Flame Transfer Student. Ou the, sei lá, se você digitar Rononno Tenkousei, você encontra. São dois capítulos da Gainax, quando a Gainax ainda não era Gainax. Eles assinavam, eles não assinavam e tem um mangá também. Tipo aquela época do Otaku no vídeo. Acho que veio antes. Caralho. Eu não tenho certeza. E o mangá é super antigo e o anime 94, eu acho, tem um traço retrô, parece, mas não é retrô, porque é igual o traço do mangá. É sensacional, cara. Primeiro combate é um combate de palavras difíceis em japonês. Caralho. Cara. O cara toma porrada. Ele é o cara que aprende o soco do trem. O soco do trem. O Fernando sabe do que eu tô falando. Tem num joguinho de PSP, Sunday vs. Magazine, tem esse personagem, esse mangá, okay. Esse anime eu passa recomendo. Esse nome depois. Eu tenho ele, eu te arrumo ele do HD depois. Caralho. Muito bem, muito bem. O que você me recomendaria, Dougão? Ih, mano. Você prefere algo mais existencialista, algo distópico, não sei. Curti essa vibe. Acho que eu te recomendo o Ergo Proxy. Oh, Ergo Proxy? Oh, boa, cara. É sobre robôs, androides e eles vão, tipo, numa jornada, assim, e eles começam a pensar, tipo, será que a gente se revoltou porque a gente quis, ou tal, aquelas paradas, assim. Caralho. Esse desenho é bem curtiria, louco. Talvez. Louco, louco. É, nossa, não, você falou as palavras mágicas, cara. Robôs, existencialismo, distopia, tudo que eu curto, cara. Louco. E, pô, eu sei um que o Musa falou, eu recomendaria pra você, Daniel, o Jojo's Bizarre Adventure. É verdade, cara. Eu me recomendaria esse desenho. É, eu me recomendaria também. Eu recomendaria pra todo mundo. Pra todo mundo. E não tem como recomendar nada pro Musa, porque ele tem um conhecimento muito mais vasto do que o meu, tá ligado? Nem cara, adianta, né? O que eu poderia... Ah, puta, já sei. Eu recomendaria Detroit Metal City. Oh, o nome disso aí, cara. Que é a história de um moleque que ele é todo fresquinho, todo fashion durante o dia. Mas aí, pra ganhar dinheiro, ele é vocalista de uma banda de black metal. Que louco! Pra ganhar dinheiro! Pra ganhar dinheiro, veja bem, mano. Que foda, cara. Porque foda. O que ele quer fazer, na verdade, é tocar pop sueco, tipo ABBA. Como assim? Caralho, ele curte de verdade. Assim? É o que ele curte de verdade. Cara, que tipo de mundo alternativo é esse na qual black metal dá dinheiro, tá ligado? E ABBA não, tá ligado? Veja bem, cara, que bizarro. E tipo, ele é tudo fresquinho, quando ele vira o vocalista, ele vira o Krauser II, Imperador das Trevas. Ele usa corpse paint, os próprios pais. Usa. Né? A banda inteira usa corpse paint. Que animal, velho. E aí ele estupra a Torre de Tóquio. Tem um filme? Mas, tem um mas filme? O anime é mais é, legal. É, o live action é zoado. É, mas nossa, o... vou atrás dessa porra, velho. Que animal. Tipo, o anime tipo, são acho que 3 episódios de tipo 10 minutos. Cara, pode né? crer, assim, pode crer. É bem louco. Caralho, que animal, cara. Louco. Nossa, animal essa pô, pergunta, foi louca. Ótimas recomendações, all around. Tudo bem, e One Piece, algumas Hakuna no Mi são onomatopeias. Ixi. Certo? Um exemplo é Pika Pika no Mi. Todas Fuveste. As Hakuma no Mi são Fuveste. Fuveste. Fuveste das onomatopeias. Um exemplo é Pika Pika no Mi, que dá o poder do raio de luz. Uhum. Se vocês tivessem que criar uma do zero, qual seria a onomatopeia e qual poder essa fruta daria? Nossa, que difícil. Caralho, cara. É complicado. Eu tô falando, a gente precisa começar a fazer os nossos próprios, né, cara? É, fazer então. uns fanzine aí, é, nosso então. Fanfic. Total, cara. Ah, cara, não sei, meu. Eu nem leio tanto One Piece, isso que é não, foda. E o negócio é que o Oda já inventou tantas Akuma no Mi que a gente vai provavelmente copiar alguma que já existe. Né? É, melhor deixar pra lá. Né? Deixa quieto, né? Pula. Sim. Pula. Pula, pula. Muito bem. Marcos Soares, algum plano de voltarem Jeff e Tengu a fazerem cosplay no futuro? Aí, ó. Eu tenho, sério. O Trancas cara, puxou não. ele pro rolê, eu não tenho puxou plano. Quem? Você. Ele falou que se você fizesse um cosplay sério, ele faria também. Ah, é? Olha você só. Não, cara, você não lê as mensagens, né? Lê as mensagens. Não sei onde foi. Eu sei que eu vi o Trancas falando que se você fizesse um grupo pré-Rival Schools. Então, eu queria fazer de novo o Batsu do Rival Schools, que eu já fiz. E eu tô pra fazer 5 mil anos um grupo de Persona 4 com o pessoal. Louco. Porra, louco. Muito louco. Tempo. Louco. Eu não tenho vontade. Sinceramente, não é um impedimento nenhum, mas só não tenho vontade. Eu tenho preguiça. Se me desse uma armadura pra vestir e falar, veste essa porra aí, vamos fazer o cosplay. Vamos, né? Não que seja aquela coisa da Level Up que eu já vesti uma vez. Que eu trabalhei no estande com aquelas roupas de Ragnarok lá. Você trabalhou? Nossa. Que louco. Louco não. Enfim, se não fosse isso, fosse qualquer outra roupa assim que eu achasse louca, eu faria. Um Kamen Rider, na moral. Qual que você já fez? Puta, velho. Você fez muito já? Fiz muito Kenshin, cara. Porque tinha muito kimono colorido, aí eu ia fazendo só os kimonos diferentes. O Jefferson fez cosplay de Kenshin. De Moria. Shaman King. De Shaman King, de Horô. Do Moria do Last Blade. Moria do Last Blade, tudo sem peruca. De. Que fique bem frisado, porque eu não comprava. Você fez Clayton e Anderson? Eu fingi. Eu nunca cortei os panos pra fazer aquela porra daquela roupa lá. Os moleques ficaram bravos. E Ichigo. O Ichigo, é verdade, eu fiz o Ichigo. Pintou com o cabelo de lá. E o cara que fez o cavalo, o do Final Fantasy, ele fez a espada. Pra mim. Fez as Zangetsu. Fez umas Zangetsu. Louco. Deve estar lá em casa em algum lugar ainda. Louco, louco. Só dizendo que a gente ainda tem lugares sobrando no grupo de Kuroko. Aí, ó. Oportunidade. Eu faria de Slandank. Kuroko, eu não sei. Nos personagens, eu gosto deles, mas nada me faz ter vontade. Ah, tem um cara que me faz, só que você não conhece ainda. Não posso falar, senão é spoiler. Mas é o rival do Kisei. O Rivaldo que você, eu acho ele louco. Vai aparecer o próximo jogo dele. Louco. Eu gosto dele, apesar de ser um escroto, eu acho ele louco. Sempre assim, né, cara? Esses personagens escrotos são legais. Augusto Ferrari. Pessoal, vocês já se sentiram estranhos ao jogar um jogo? Que pergunta, nossa, né? All the time, man. Seria um lugar engraçado. O meu exemplo é que quando eu peguei o Hotline Miami, eu não parava de jogar com aquela ação desenfreada e música alucinante. Eu acho engraçado que o Augusto botou alucinante entre aspas. Não precisa ser entre aspas, é alucinante mesmo. Retardado, é, né? Então. Porém, quando tudo acabou, eu fiquei meio mal por ter matado tanta gente naquele jogo. Ah, tá bom, eu me senti a mal gente jogando falou Shadow sobre of Colossus, isso. Cara. Shadow of Colossus, cara, eu fiquei esse mal. Esse jogo me deixou mal, velho. É, tipo, é verdade. Matar e um que a gente já tinha até falado era do Spec Ops. Spec Ops. É, né? também. Spec Ops, também. É. Eu fiquei mal jogando Prince of Persia, de 2008. Por eu não queria terminar o jogo, é velho. É verdade. Pô, o final do jogo é a coisa mais insana, que você sabe o que vai acontecer e você não quer fazer, cara. É. Porque não faz sentido. Não. Você vai fuder com tudo se você fizer o que você tem que fazer. Aí eu desliguei o videogame, eu fiquei uma noite pensando se eu faria aquilo. Falei, bem, vamos fazer. Aí eu fiz, aí tipo, mano, ainda tomei bronca. Caralho. Tomou bronca ainda. É sensacional, cara. Pra mim é um dos melhores jogos que... Foi logo que eu peguei um videogame novo. O Prince of Persia 2008 é bom pra caralho. Foda. Eu gosto muito. E você, Dogão? Foi Metal Gear Solid 3, eu acho. Tipo, quando acabou e tal. É, e, tipo, foda, né? Bosta de mundo, que foda. É. É. Total. Foi tenso. Fica, né? Fica mal isso mesmo. Sem contar quando eu jogo Team Fortress 2 demais, fico nervoso, não consigo dormir. É, então. Você, tipo, você não consegue dormir, não, cara? Não, cara, não consigo. Caramba. Eu fico muito agitado jogando. Cara. Tipo, eu deito e fico pensando no jogo, assim. Nossa, velho. Cada merda que você fez na partida. Então, tipo... todas as coisas, tipo, tudo, assim, não tem uma ordem lógica. Eu só penso no jogo muito e não consigo dormir. Maluco. Animal, muito bem. Eduardo Ricardo, de onde vocês tiram essas fotos da hora que ilustram um podcast desde o Amigos do Fórum? A verdade é, né, as internets. As internets. Interweb, velho. É, a gente começou a fazer as ilustrações, né, dos baseados nos episódios. Mas vira e mexe uma foto. De vez em quando aparecem umas fotos. Sintetiza bem o bagulho. Sim. É, cara, é que o grande lance, apesar do fotojornalismo não estar sendo muito mais bem recebido como foi já, anteriormente, né, dentro do universo jornalístico, mas ainda tem grandes fotógrafos jornalísticos e eles tiram e tem coisas maravilhosas acontecendo por todo mundo, maravilhosas e horrendas ao mesmo tempo. Então sempre tem fotos legais, sempre vai ter coisas bonitas para mostrar. Outra pergunta, Felipe Yukio Ishikawa, J-pop ou K-pop? Nossa, K-pop, sem pensar duas vezes. Ele só olhou e começou a balançar a cabeça, tipo, K-pop. É. Muito bem, e ele também mandou outras perguntas. E gostaria de pedir ao Jeff para contar mais sobre a viagem dele ao Japão, comentada no Games on the Rocks. E aí, eu não Jeff? Sei o que vocês comentaram no Games on the Rocks, cara. Acho que é todo o lance do Wakaranai, velho. Que foi isso? Que susto, pensei que fosse do Pelicano, mas não. Nossa, as histórias. Boa do deixa quieto, Pelicano. É, mas a do Wakaranai, velho, é porque eu tinha um brother no Japão. Pode crer. Que a gente morava no mesmo prédio, era um prédio só de arubaito. Só de pessoas que estavam lá fazendo intercâmbio de fim de ano pra ganhar uma grana. Uhum. Na época a gente trabalhava na Suzuki. Uhum. E, cara, só vida boa. Ninguém tava lá encanado com juntar dinheiro pra família, todo mundo queria foder o rolê, passear pra caralho, e bater nas cabecinhas das crianças com capacete lá. mano, era tenso. Enfim, esse meu brother... Quanto tempo foi? Você passou? Foi esse ano, essa vez fiquei 4 meses. Pode crer. Aí esse brother, todo mundo ganha uma bicicleta assim que chega lá, por causa da empresa, elas dão o transporte pra gente, dão uniforme... Deixa a gente alocado e perfeito. Entendi. A gente paga a maioria das coisas, deixa algumas lá, aluga outras, enfim. Entendi. Aí ele tinha essa bicicleta. Zerada. Certo dia, numa loucura, que, cara, a gente vivia num bairro que tinha um depósito de bebida lá, que era Red Label a 10 dólares. Cara, a gente tomava muito Red Label. Já tinha neve na cara quando a gente acordou uma vez. Esqueci a janela aberta. Nossa. Aí, certo dia, ele tava lá louco, viajando, e falou, meu, vou tunar minha bike. Puta merda. Só que o lance dele de tunar a bike era encher a bike de esparadrapo, enrolar ela numas fitas, tipo fita isolante. Nossa. Sei lá, velho. Isso era tunado. É. E ele achou uma antena no chão, velho, assim, de rádio. Sei lá que porra. E falou, agora minha bike vai ter antena. Aí colocou a antena na bike, assim, enrolou. Aí a bike dele tinha uma antena alta até, tipo, era meio tensa. E a gente acabou a bebida, a gente foi buscar mais bebida, eu e ele. Era à noite, acho que era umas 9 horas, 10 horas. O lugar fechava meia-noite. Era perto, então a gente foi pedalando. E tudo ninja, né? Porque lá é frio pra caralho, então a gente vai pedalando só a pontinha do olho, dá pra ver, assim, porque é muito frio. Pode crer. E nessa que a gente tava indo, a gente virou uma quebrada lá e, de repente, tinha um carro de polícia indo na mão oposta e viu a gente. Sei lá, mano... carro de polícia simplesmente freou, a gente continuou pedalando, o cara freou, deu a volta, ligou a sirene e começou a pedir pra gente parar. Ou a gente entendeu que era isso, porque ninguém falava japonês. O suficiente pra argumentar um guarda japonês. Pode crer. Deu lá e a gente parou. Nisso que a gente parou, o cara abriu a porta, já apareceu uma nave espacial. Cara, eu nunca vi tanta luz. Caralho. Tanta luz num carro que nem num carro de polícia do Japão, assim. Tudo aceso. E os caras, de boa, descendo do carro. E nessa aqui, eles puseram o pé pra fora, meu brother já levantou os braços, assim, devagar. devagar. Brasileiro? Sabe aquele movimento? Acostumado já, né? Tipo. Um movimento contínuo e devagar, assim. Tipo, e eu olhei pro lado. Fazendo movimento. Eu olhei pro lado e ele tava fazendo, eu fiz igual, os dois. Que pariu, velho. Com a máscara na cara, a gente nem tirou a máscara da cara. E ficamos lá parados. Aí os guardinhas já olharam pra gente e começaram a rir. Mas assim, no Brasil, eu acho que a gente. Tinha, nossa, tomado muita porrada. Não tinha feito, né? Nada, mas eu acho que teria acontecido alguma coisa com a gente. E aí o cara começou a falar uns bagulho, pá, falava, eu olhava, ele olhava pra mim e dava risada. Aí eu falei, cara, não ri, a gente vai apanhar. Tá achando que é PM do Brasil, é, né? É, muito PM do Brasil. Uma vez eu ri numa blitz aqui, eu fiquei uma hora parado, enfim. Aí lá ele riu, eu ri, aí ele só abaixou o negócio pra poder passar a voz, né? O cachecol que ele tava tampando a boca. Abaixou, blá, blá, blá, blá, blá, blá, o japonês falando. Aí ele mandou o clássico que a gente tinha aprendido, quando a gente não sabe japonês, é o básico, né? Falar akaranai, o akaranai. Aí, nihongo akaranai, vai, não sei japonês. Foda-se. Aí ele levantou o braço, o cara falando, ele virou e mandou um akaranai, véi. Akaranai, véi. Akaranai, véi. Véi. O véi é sensacional. O véi é tipo a cereja. Não, a cereja, cara. Akaranai, véi. Aí eu só abaixei a cabeça, falei, puta, fudeu. Aí os guardas começaram a rir mais, aí Brasilidim. Aí eles falaram mais uns bagulho, perguntou a bike. Aí eu lembro que ele tinha perguntado alguma coisa da bike que tá quebrada. Aí ele fazia sinal com a mão, fazia um X com a mão. Quando você faz um X com o braço é porque é tipo que não pode, né? Aí ele fez o X com o braço, dame, falou blá blá blá, bike quebrada. Aí não tá quebrada. Aí ele arrancou a antena assim, jogou fora. Aí ele mostrou que tava inteiro. Ô, dai jogo. Aí foi todo mundo embora feliz. Mas foi intenso, cara. Imagina, a gente com tomar um enquadro da polícia, carteirinha de documento japa lá que os estrangeiros têm e ter que entregar onde você mora, velho. Eu não sabia nem o endereço da minha casa, cara. Eu não conseguia falar o endereço da minha casa. Tinha mais candy que... Puta, velho. Tenso. E ele, não, eles liberaram, a gente voltou pra casa. Eu acho que essa... Essa foi a história. Era o rolezinho da Ou seja, você levou enquadro... Sem querer. Sem querer, totalmente. Sei que a gente pode chamar aquilo de enquadro. Mas tomei um enquadro no Japão. Muito bom, muito tenso. Bom. E o que os senhores esperam do Evo esse ano? O Felipe mandou também. Ah, eu gosto de imaginar que... Os competidores que vão conseguir chegar às finais, as top 16 pelo menos, sejam bem variados, com personagens completamente distintos, que nem, diferentemente do que foi um ano aí, que tinha um monte de gente repetida que, cara, dava até nos nervos. O Justin Wong saindo antes dos 16 ou antes dos 12, não lembro, foi bem chato aquele ano. Por mais que as pessoas adorem odiar o Justin Wong, eu gosto de ver ele chegando longe. Sei lá, não sei pra quem eu vou torcer ainda, porque o ano passado o Haitani Sakonoko foi tenso demais, cara. Acho que não tem como... E não foi no Evo, foi o Capcom, o evento da Capcom. Mas, pô, foi sensacional. Eu torceria pro Sakonoko de novo, que foi uma das lutas mais legais que eu vi. Louco. E você, Dogão? Esse ano é a primeira vez em que os 5 deuses dos jogos de luta, não do cosplay, estarão juntos no Evo jogando Street Fighter 4 e tal. Porra, louco. Inclusive, dois que não jogavam muito, assim, mas agora estão jogando. Torcer pro Daigo é, tipo... É fácil, saca, né, tipo, cara? Todo mundo torce pro Daigo, eu Lógico. Quero que o Daigo ganhe. Mas se não for o Daigo, eu acho que eu torço pro Sakonoko ganhar isso. O Sakonoko ou o Xian ser bicampeão nessa porra, com o game nerfado agora aí. Não, Xian não. Não, eu não gosto do jeito que Xian. Ele é muito... Ele não é retranca, mas é que o game parece que é retranca. É, okay. Aí sei lá, eu não. Eu gosto do Haitani, que ele é muito louco. Sim, com a Makoto, ele joga como se estivesse jogando no bairro, apostando ficha. É. E ele não tá nem aí se ele vai ganhar ou perder, ele só quer fazer bonito. É. Pode crer. Parece. Pode ele crer. É tenso. E o nosso professor aí, Sakonoko. É, eu acho que, pra mim, no Street Fighter, eu quero que qualquer um dos 5 deuses ganhe. No Marvel, eu quero que o Nemo ganhe. Sim. Eu também. Eu queria que o Kusoro voltasse. É, mito maior, cara. Cara, é muito mito. Enfim. Louco. Yuri Bileski. Daniel? Blesk! Como bem, sempre. Como sempre, Blesk. Como é definida a vida profissional de vocês? CLT ou PJ? Estão felizes com essa situação? Acho que é uma categoria melhor que a outra. Cara, o correto é sempre CLT, cara. PJ é... Entendo uma coisa. PJ é quando a empresa quer dar uma... contornar os impostos... E aí ela dá um jeito de pagar menos. É isso. Tipo, quem ganha é sempre a empresa no PJ. Porque normalmente quem é PJ não tem direito trabalhista algum, tecnicamente, né? Não tem férias, não tem 13º, não tem nenhuma dessas porras, né? Mas no Brasil é muito complicado isso, né? Porque se não tivesse esse esquema de PJ, provavelmente não teria tanto emprego hoje em dia quanto tem, né? Pois é. Tem isso também. É. Mas, cara, eu sou PJ, eu sempre fui PJ. Uhum. Eu fui acho que eu sou o único CLT aqui. Eu acho que o Jefferson também é CLT. O Jeff, eu acho que também é CLT, né, Jeff? Você é CLT também. Eu sou CLT agora, fui muito, tipo, não era nem PJ, eu simplesmente entregava os bagulhos, os caras me pagavam dinheiro. Enrolada num papelzinho e, sei lá, e era cara. Isso, né? Depois que você vai pra uma redação, é difícil você não querer ficar numa redação. É. E se você ficar numa redação como CLT, já é muito bom. Mesmo que seja uma CLT meio inventada, mas sim, é uma CLT. Uhum. É o que importa. Pô, paga seus bagulhinhos lá e depois aproveita, né? Né? Eu já tô fudido, já tô quase na hora de pegar meus bagulhos e não tenho. Uhum. Acontece. Mas eu sempre fui PJ. Fui uma vez CLT, aí eu saí do emprego em tipo 2 meses. Foi sacanagem. Mas tudo bem. Alex Carneiro, aproveitando o tema anime, qual foi a coisa mais bizarra que vocês já viram em um evento? Isso daí é fácil, né? Já foi comentado. E qual anime mangá vocês sabem que é ruim ou vergonhoso, mas ainda assim gostam? Bom, Dogão já tinha falado. Sei lá, cara. Acho que é Naruto. É Naruto mesmo, né? Naruto é ruim, cara. Naruto já foi bom. Esse é o sim, negócio. Sim, sim, ele sim. Foi bom, ele foi bom. É verdade. Sim, é verdade. Sim, sim. Mas você continua assistindo mesmo assim. Sim. Maldito síndrome de Estocolmo. Ele não é tão ruim assim. Tudo bem. E, bom, aí, se você quer saber qual foi a coisa mais bizarra, tem aí uma hora inteira de coisas bizarras. A gente falou disso por muito tempo. Exatamente. Johnny Knotts, vocês medem a audiência da Max Rebo? Pensam em alguma forma monetizar isso? O Mussa pode dizer que eu amo minha namorada Natália? Primeiro, você Natália. Pode dizer isso, Mussa? Pera aí, atenção. Natália, o Johnny te ama. E é isso, né? É isso. É isso. Mais verdadeiro e sincero do que isso. Impossível. Impossível. Foi bonito, velho. Mas sim, obviamente a gente mede a audiência da Max Rebo. A gente usa desde as audiências do Facebook, né, até para as outras. Sim, a gente pensa em monetizar, esse é o intuito. Estamos nos preparando há um bom tempo para isso. E quem sabe em breve, né, uhum, teremos sim, boas novidades com em relação a isso. Exato. Alô, Banco do Brasil. Alô, Banco do Brasil. Alô, POC. Né? Alô, POC. Estamos tentando aí um patrocínio com a POC para ver se... Ia ser louco. E ele até falou, ele até pediu aqui, não recusem o nosso romancismo, ele mandou aqui. O R. Kelly nos deixa assim, e é verdade. Olha o só, R. Kelly, jogou a carta R. Kelly. Ele jogou a carta, o R. Kelly deixa... É o super trunfo do nosso coração. Exatamente. Exatamente. Jefferson Rodrigues mandou aqui, caras, se não estivessem fazendo o que fazem para viver, o que gostariam de fazer, digo profissionalmente? Sniper. Sniper profissional. Boa, Daniel. Boa. Bem específico, muito bom, cara. Eu queria ser barmente puteiro. Oh, nossa, legal também, cara. Nossa, pode crer, mano. Não importa qual. Qualquer muito um. Bom, cara. Começar de baixo. O importante é isso, né? Eu queria ter um fliperama. Olha, boa, só, legal moça. Também. Boa, moça. Boa. Eu ia matar pessoas jogando fliperama dele e beber no puteiro dele, tá ligado? Muito bom, e você, Dogão? É alguma coisa com videogames também. Fliperama, talvez, podia ser concorrente. Imagina, cara. Eu ia jogar um nos dois. Do lado da rua, do outro do outro, ia ser mó treta. Isso era coisa séria, cara. Tinha a galera do bairro. Pro tipo, Games. Então. Pro Games contra. Como é que era o nome da? A minha lá era Charme. Mas a gente ia jogar com os caras de lá, os caras eram muito pato lá do Fernando. Lá. Qual que... Esse era o nome do fliperama, Charme? Que porra de Charme, nome de fliperama é esse? Charme Games. É porque tinha a Charme, que era uma Charme Video, que era locadora de fitas. Continua sendo... Começaram a ter videogames e aí expandiram e fizeram... Oh, mas era um fliperama mais bem cuidado que eu já vi na cidade de São Paulo. Era um Charme. Era um Charme. Se você falasse pro cara assim, ó, o botão tá falhando, ele abria a máquina na tua frente, cara, devolvia a ficha, que arrumava louco. Tudo. Era foda. Que era louco, foda. Louco. Isso é Charme. Legal. Eu acho que eu comi... Eu, cara, a segunda coisa que eu mais gosto, além de videogame, é comer, cara. Agora comer. Então, provavelmente, eu trabalho com comida. Você é um comedor profissional. Louco! Você podia ir lá no puteiro que eu trabalho. Podia. Yeah, certamente. Eu tiraria um drink. Cara, sou eu que, tipo, escolhi algo totalmente fora do parâmetro. Fora da caixinha total. Compositor de músicas pro R. Kelly. Produtor do R. Kelly, pronto, velho. Isso sim é uma profissão, cara. Muito louco. E o Jefferson, aproveitando a marola aqui do Johnny, mandou: Mussa, pode dizer que eu amo minha noiva Rafaela? Rafaela. Peraí, quem foi que pediu? Desculpa. Foi o Jefferson Rodrigues. Rafaela. O Jefferson. Te amo. Ah, maravilhoso. Oh, que lindo. Muito bem. Muito louco, muito louco. Denis Michelati, conhecido também como Tranquinhas, nosso querido Trancoso, mandou aqui, pergunta pro Dogão. Dogão, em, tudo em caps lock, viu? Gostaria de ressaltar. Dogão! Dogão, Manolo, por que a gente ainda não gravou seu vídeo? Dogão Experience. Dogão Swag, Dogão Slife, Dogão Drives a Honda, cara. Dogão é swag, velho? Que... Explica isso, Dogão. Que fita é essa, filho? É, aparentemente, já que eu sou o Mike Ross. Tem um jogador da comunidade de luta gringa que é o Mike Ross. Pode crer. Que é um puta negão boa pinta, tá ligado? Pode crer, pode crer. Tipo, um cara parece muito legal. Pode crer, cara, pode crer. Dizem o homem mais handsome da FGC. Sim, pode sim, crer. É o homem mais bonito da comunidade de jogos de luta. E o Dogão é o Mike Ross brasileiro. Pode crer. Olha só. E fizeram um vídeo que chama The Mike Ross Experience. Que eles, tipo, botaram um swinguinho assim e tal, e cenas da vida do Mike Ross. Ah, que demais! Vamos fazer isso com o Dogão. É, hanging out. This is exactly what hanging out with Mike Ross feels like. Caralho. É a descrição do vídeo. Muito bom. E a gente quer fazer um vídeo similar. Cara, a gente tem que fazer. Dogão Experience. A gente tem que fazer isso, cara. Eu sim. Deixo por conta de vocês. A gente tem que fazer isso, cara. Muito bom. Anderson Neto, o que vocês estão achando de Haikyuu? Ou Kuroko no vôlei. E pro Dogão, como é ser a musa da internet ao lado do Heitor? Ah, cara, musa. Impressionante, né? Que o Games on the Rocks é feito de musos e princesos, sim, né? É impressionante isso. Mas, Dogão, explique isso aí. Como é ser musa? Então, na verdade, pelo que eles dizem lá, eu sou um muso e o Heitor é a musa. Musa. Faz sentido, faz sentido. Justo, isso, né? É, ano passado, esses filha da puta tentaram, tipo, votar em mim no YouPix pra muso da internet. Aparentemente, bastante gente votou. Felizmente, não fiquei no top 5. Mas quando cara, top 10, pelo menos? Acho que não. Mas, olha, é uma sensação boa. Enquanto o Heitor é vice-miss bumbum... Ah, sim. Nossa, o Heitor tem um bumbum, né, cara? Eu sou musa só na internet mesmo. Carai. Muito bem. E o que vocês estão achando do Kuroko no vôlei? Eu não li Haikyuu, cara. Não leu Haikyuu? Eu só assisti dois episódios ainda, mas eu gostei do que eu vi nesses dois episódios. É diferente de Kuroko. Os caras falam, Kuroko porque só veio na bota, mas é mais pé no chão do que Kuroko. Pode crer. E eles não lembram nem do Slandank, né? Tipo, é Kuroko. Agora a referência é Kuroko, né? Nem Super Campeão. Ah, mas é bom ter uma renovação. Eu acho, mas, pô, vamos conhecer os clássicos. Vamos conhecer os clássicos, galera. Machado de Assis, de Queiroz. Tem que saber desses essa caras. Essa no basket. Muito bem, muito bem. Rodrigo Guerra, Guerra. Ei, Guerrinha. Guerrinha. War. Rodrigo War. Rodrigo Guerra. Aliás, ele me confessou esses dias, que a gente foi no evento do Chaves, que ele é um ouvinte assíduo do Navio Pirata, apesar de ele não interagir sempre. Mas ele ouve sempre, tanto que ele começou a falar de várias coisas muito específicas assim, do Navio Pirata. Eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz também de saber, muito legal, Guerra foda. Douglas, você já conseguiu ler todos aqueles mangás que você comprou quando fomos ao Japão? E aí, Douglas? Primeiro que o Guerra, acho que é a única pessoa que ainda me chama pelo nome, né? Douglas. Douglas. Então, olá. Oi, Douglas. Tá dando bronca, tá ligado? É tipo chamar o Kiko de Frederico, né? foda. Eu não comprei tanto mangá assim, eu comprei um monte de Kuroko em japonês, eu não sei ler japonês, mas eu comprei. Pode crer. É, e eu comprei bastante boneco, eles estão todos lá bonitinhos. O Kuroko eu ainda vou ler, no dia que eu souber japonês. Japonês. Tem aulas com moço aí, ó. É, a escolinha do tio Tengu, cara. E a última pergunta do dia é do Anderson Neto. Guerra, cadê a foto do Guerra com o Kojimão? Cara, que história é essa da foto do Guerra? Dogão, explica isso daí. A gente tava lá em Naso, a gente tava no lugar da Konami lá, friozão e tal. E aí a gente faz a entrevista com o Kojima, eram 5 pessoas juntos, e aí depois eu falei pro Guerra, ô, vamos parar aqui e pedir uma foto pro Piar pra tirar foto com o Kojima, porque agora ou nunca, tá ligado? Pode crer. E aí e tal, e aí ok. Aí o Kojima voltou do banheiro lá e tal. E aí eu tirei a minha foto. Uhum. Tal. Aí era a vez do Guerra. Aí o Guerra tirou a foto. Pode crer. E aí. Aí o Jay Bor, que é o PR da Konami lá, ele não, peraí, vou tirar outra. Aí eles estavam. Aí depois ele tirou e eles estavam vendo as fotos. Uhum. E aí o Kojima começou a dar risada, assim, tipo, o Kojima e o Shinkawa. E aí, tipo, cara, esses caras tão rindo. Esses caras tão aloprando, né? E aí, tipo, ele, there, e tal. E aí, tipo, aí a gente foi ver, assim, e o... o Guerra. O Guerra fica bravo quando eu conto essa história. Tipo, desculpa, cara, mas os caras querem saber. É, e aí o Guerra tava, tipo, ele tirou a foto com o Kojima, tipo, só que o Guerra tava com a braguilha totalmente aberta. Aí sim, cara. Legal, cara. É isso aí. É assim que tem que chegar. O corpo dele estava pronto. É. Mas, pô, foi de boa. O Kojima deu risada, todo mundo tirou de boa, tirou... É. Muito bem. Tá, mandou bem, Guerra, na real. Você não devia ficar envergonhado disso, cara. Você tirou uma foto com o Kojima. Mas ele tem essa foto guardada, voando, ela ficou gravada. Cara, se eu pude ser encoxado pelo Kojima, ele pode ter tirado uma foto. Exato, exatamente. Acho justo. Muito bem, maravilha, fecharam-se caralho, as perguntas, belíssimas perguntas. Ufa. E estamos batendo aí quase 3 horas caralho, de podcast. Parabéns, Dogão, bateu o recorde do Heitor, cara. Eu tentei não falar muito. Puta que pariu, vamos encerrar essa porra? Vamos pras dicas e aí a gente termina. Vamos encerrando o Navio Pirata número 20, depois de quase 3 horas de gravação. Recorde. Dogão, você tá de parabéns por ter quebrado o recorde do Heitor. Heitor, cara. Não foi a intenção, eu juro. Esse oficialmente é o maior podcast. Você também, Jefferson, você tá de parabéns. Parabéns, Jeff. Muito obrigado, a gente fez de tudo aí. Boa, cara. Jogou bem, foi trouxe os 3 pontos pra cá. Exatamente. Muito bem, nós temos dicas, né, pra encerrar, como temos sempre, o nosso programa. Temos, o primeiro a dar é o Dogão. Dogão, qual é a sua dica? A minha dica é Hokuto no Ken, mangá de 80 e... mangá que começou em 80 e... 86, se não me engano. É, um pouco antes, eu acho. Pode crer. É feito pelo... É, ilustrado pelo Tetsuo Ohara e com história de Buronson, o melhor pen name de todos os tempos. Sim, Buronson. É, Buronson, cara, fica mais japonês. Aí sim, é louco. É, que é a história totalmente Mad Max, assim. Pode crer. Mundo pós-apocalíptico, e aí tem esse cara igualzinho, uma mistura de Mel Gibson com Stallone Cobra. ele é o homem mais forte do mundo, e ele vai andando pelo deserto, matando os caras maus, que basicamente só sobrou gente ruim na humanidade, e tem essas poucas pessoas boas que são assoladas pelo mal, assim. Tá? Pode crer, vai lá pode crer. E vai matando a galera. Tipo, o traço é muito legal, a história é meio... clichê pros dias de hoje, mas ele é um dos precursores de todos os animes de porrada que você lê hoje em dia. É. Então ele é tipo, bem importante. Se hoje você gosta de Naruto e Bleach, você deve a Hokuto no Ken. Entendi. Interessante, hein? É bem da hora. Louco. Jefferson, sua dica. Sua dica. Qual é a sua dica, menino? Olha, Jeff? Já que ele recomendou um mangá, que eu poderia recomendar facilmente também, porque foda. Recomendo um jogo. Recomendo Louco. Um jogo de Kickstarter, Yatagaras. Opa. É um jogo de luta feito por pessoas que trabalharam em King of Fighters. 3 pessoas, aliás. Oh, que hora. É, só tem 3 pessoas. Enfim, é um jogo à moda antiga, com sprites, com comandos da cartilha Street Fighter básicos, com parry, que é feito com um botão. É, muita gente fala que ele é muito parecido com Garou. Ele é um pouco mais rápido que Garou, ele é um pouco mais molinho, entre aspas, que o Garou, assim. É, talvez um pouco de juggle aí, desnecessário, podia ter menos. Mas, pô, jogaço, vale a pena dar uma conferida. Ele é barato, o Kickstarter dele tá bacana. O jogo sai Teoricamente era para ter saído em fevereiro, mas agora foi adiado para o meio do ano. É bem capaz que saia até o final do ano. São três novos personagens que vão ser inseridos, mas um monte de coisinha bacana. Eu acho que vale a pena, é um momento bom. A gente tá com muita coisa igual no mercado e acho que uma diferenciaçãozinha assim é sempre bem-vinda. Uhum. Louco. Maravilha, maravilha, maravilha. E como sempre, a gente tem que lembrar aqui toda semana de que no fim do ano, em novembro, volta Trapped in the Closet. Quarta temporada de Trapped in the Closet. Volta o Claudio Arkelly. Quarta temporada de Trapped in the Closet. Nossa, mais Arkelly. Armários, mais anões, mais traição. Exato. Mais exato. Arkelly, só bereta, 9mm. Só 9mm cromada. Cromada, verdade. E sua voz de veludo, né? Sua voz aveludada, Angelicão. Só batida R&B. Falando em Arkelly, o Dogão, antes de a gente começar, ele contou um lance sobre o que significa Arkelly na comunidade de luta. Não é verdade, Dogo? Conta essa história. É, na comunidade Marvel vs. Capcom, por algum motivo, eu não sei qual, eu já pesquisei e não achei o significado. Quando dizem que alguém foi Arkellyed. Olha! Tipo, virou um verbo. É. Tipo, Arkellyed. É quando ele toma um perfect. Quando ele toma um perfect. E eu não sei se isso quer dizer que o Arkelly é perfeito. Sim. Ou sim. Se é, sei lá, o motivo. Bom, cara, isso ele é. Isso, de fato, ele é. Isso não há dúvidas, entendeu? Ou talvez ele jogue muito bem, cara. Ou jogador de Marvel. Nunca se sabe. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Okay. Muito bem, justo. Muito bem. Estamos terminando aqui, mas antes eu gostaria de saber o que, que a gente tá ouvindo, hein, gente? O que a gente ouviu no programa de hoje? A gente ouviu Sonotino Sadamé, do Tommy. Abertura de JoJo's Bizarre Adventure, primeira temporada. Então tá. Essa pergunta da FUVEST, Falcão. Eu não estudei, velho. É difícil, né? Música é a melhor música em anos de qualquer anime. Com certeza, fácil. Com certeza. Louco, com certeza. Louco. Demais. Muito bem, chegamos ao final do Navio Pirata de número 20. Se você quiser mais Max Rebel, mais Navio Pirata, a gente tem... tiras todas segunda, quarta e sexta. Nós temos Navio Pirata toda quinta-feira. E temos Mix Rebel. Sim. Toda primeira terça-feira do mês. Era pra ter sido essa, né? Mas como o Dia dos Namorados vai ser na semana que vem. Sim. E a Mix Rebel desse mês É temática e ela tem muito a ver com o namorado. Inclusive, temos aqui testemunhas. Pelo menos o Dolgão ouviu parte do set list. O Dolgão se apaixonou, velho. O que você achou do set list? Sem falar, sem dar muitos detalhes. Spoiler, não pode dar spoiler. Ok, mas eu só vou dizer que eu nunca vi uma mixtape tão fértil. Como essa. Boa, acho que essa é a boa palavra. Essa fértil, é a palavra certa mesmo. Muito bem. Muito bem. E nós temos, se você quiser mais, Max Rebel na sua vida, se você quiser falar com a gente, como você faz? Cara, tem muitos meios, né? O mais importante é sempre entrar no site, que onde lá sempre vai ter todos os contatos, www.maxrebel.com. Você também pode entrar, ver o nosso Twitter, @maxrebel_, não se esqueça do underline. É importantíssimo. E também tem o Convés da Max Rebel, que a gente fica lá o dia inteiro e é mó da hora, é um grupo no Facebook. Sim. Que é facebook.com/groups/convés da Max Rebel. É bem louco. É bem louco. Muito louco. Tem uma foto do Arkelly, né? Tem uma foto do Arkelly na genial, capa. Mano. Na capa. Isso diz muito sobre muitas coisas. Muitas coisas, exatamente. E muito bem, acabou. Finalizou-se. Obrigado, Dogão. Obrigado por participarem do programa. Obrigado por trazer, por convidar a gente. Foi uma honra. Sempre agradeço novamente o convite e o esforço. Porque, cara, aí. É longe aqui, eu sei, e eu não consigo sair nunca, mas porra, foi da hora. Foi bem da hora. Não, estamos aí. E pra quem quer ler mais Dogão, quer saber mais de Dogão... Revista Oficial PlayStation. Maravilha. Todo mês aí na banca, falando de tudo que é PlayStation, que tiver aí a gente tá falando. Tem eu lá no Twitter, Douglas Nerd. E o Dogão Cast? E o Dogão Cast... O Dogão Cast é complicado, cara. O Dogão Cast é complicado, cara. Eu não sei. Okay. Deixa no ar. Okay. E você, Jeff? Quem quer mais Jeff na sua vida, o que tem que fazer? Olha, dá pra me xingar no site da Play TV. playtv.com.br/games. Tô lá, quase sempre, com uma análise ou alguma coisa. Twitter, Horokeu. Muito bem. Talvez você encontre alguma coisa legal, talvez não. Eu sei que no Instagram não, você garanto. Não vai encontrar nada, porque eu posto dificilmente, mas o nick é bom, é Dragão do Prazer. Você precisa usar mais esse nick, hein, cara? Porra, já uso pra caralho. Muito bem. Enfim, acho que é isso, cara. Facebook muito bem. É o Facebook. Maravilha. Legal. Maravilha. Muito obrigado. Vamos arpando? Bora. Vamos embora nessa. Até semana que vem. Muito obrigado a todos. Falou. Falou, até. 揺れるほど心燃え尽きるほど熱く